Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Bom, pessoal, antes de iniciar esse podcast, só para avisar do que ele se trata, esse áudio enorme que vocês já viram aí na descrição ou quando baixaram o episódio. Esse daí é a nossa live, né, do 100º episódio, onde a gente fez uma box de perguntas no Instagram, e essa live é apenas respondendo essas perguntas. Claro que nós começamos a beber e começaram a aparecer perguntas dentro da live, as quais começaram a ser respondidas também. Enfim, esse cast aí tá bruto, sem nenhuma edição, sem nenhum corte, sem nenhuma censura. Então, também é uma ideia de como que é um áudio gravado diretamente do fuleiro, sabe? E também gostaria de pedir desculpas a todos aqui pelo áudio da minha gravação que saiu horrível. Infelizmente, quando eu fui ver no Craig, tinha gravado do Discord, tinha aparecido um retorno na minha faixa de todo mundo, então eu preferi tirar aquele retorno que estava na minha faixa, o que tirou bastante da qualidade do áudio. Então, me perdoem e a gente vai trabalhar no futuro para tentar tirar esses pequenos erros. Enfim, para vocês ficarem, né, atentos a mais notícias, quando a gente for fazer algo parecido novamente, acompanhem a gente pelo Instagram, pelo Twitch, no caso, o Twitch do Gabão, que é sempre que usa quando faz essas coisas. Enfim, fiquem com esse belíssimo episódio. Não, é que eu ia colocar pra gravar, como não vai ter backup da Mestre Ninja. Não, mas assim, então, tipo, vocês. Não, rapidão, Felipe, eu cheguei a lançar a pergunta aí, qual foi o episódio que você não participou? É. Então, tipo assim, vamos deixar aqui bem pontuado. Você, ouvinte, que chegou agora aqui no 100, tipo, desculpa, a gente começou só a gravar agora e já respondeu duas perguntas. A gente pode repetir, não tem problema nenhum. Pode, tranquilamente, mas é bom que está todo mundo aqui de novo, então, recomeçando. O que vocês queriam gravar que a gente não gravou ainda? Eu já falei o meu. Ah, não, então eu vou falar sério, então, sobre futebol, sobre alguma coisa assim, campeonato brasileiro, campeonato paulista. Pode ser. Aí é uma boa. A gente junta os boleiros ouvintes, que são bons, e quer dizer que gostam. Não, né? Mas aí eu acho que tem que ser nível fuleiro, tem que ser aquela resenha. Assim. Não, então, mas então, vai ser aquela galera só que, tipo assim, entende, mas que é papo de bar, né? É, porque tem dois tipos de boleiro, né? O que leva o futebol a sério. A gente vai chamar o Neto, por exemplo. Eu gostaria, hein, mano? Nossa, ia ser bom. Ia ser uma delícia. Ia render, né? Ia render. Nossa senhora, ia ser bom pra caralho. Ia ser muito foda. Ó, e aí, eu acho legal a live por um seguinte. O ouvinte tá entendendo como funciona o episódio antes de editar. Antes da gente... Porque, porra, sem palavras. Tá entendendo a bagunça que é, né? Todo episódio do Fuleiros, a gente começa o episódio 15 minutos antes, depois de começar a gravar. A gente queima a pauta fodida. É, não. Queima. E a gente só começa a gravar se alguém lembra. Porque se não, lembra... Geralmente sou eu. Se eu tô participando, geralmente eu falo. Vem, bora gravar. É, vai indo. E a cervejinha, Cid? Cadê, meu parça? Oi, isso, foi procurar. Nossa, coitado, Cid. Eu tive que mudar de ambiente pra poder plugar no notebook aqui. Não, o cabo, você tá vendo? Internet, tá vendo que a cama tá bagunçada. A cama do casal tá bagunçada. Ele expulsou a mulher do próprio quarto. Mamãe. Ele expulsou aí a ela mãe. Falou assim, aí ela falou assim: você só entra aqui se essa cerveja ficar lá fora. Aí você tá bom. Exato. Não entra com comida dentro do quarto. Mais importante era a live, exatamente. Você não vai sujar o meu carpete. Não é carpete, é madeirinha. Não, você é rico. Isso aí é rico, ele tem taco na casa dele. É. Qual é a cara? Troca de carro todo mês, bicho. Ai, de novo. O Felipe troca de carro e namorada todo mês, né? Ou o Walter. Nossa, nossa. Obrigada. Felipe, qual que é a da semana, Felipe? Viu, Nath? Ai, cara, vocês me chamam tanto. Não, não, não. Essa foi cringe. Nossa, morri por dentro, cara. Agora. Nath, nossa, essa eu morri por dentro. Valeu, eu vi que você não fez. Todo mundo que ficou emocionadinho com os últimos stories que o Felipe tinha postado. Não, é. Cara, como o Cid gosta de me ferrar, mano. Eu vi uma pergunta lá na box que vocês fizeram lá, que era o seguinte: se Felipe é a Charlize Theron do 12 de novembro. Porque todo mundo é amado. É uma boa comparação. Poxa, Charlize Theron, meu amigo. Cara, isso eu acho que levanta uma outra pergunta ainda, que é: seria Felipe uma Manic Pixie Dream Girl? Desculpa, é. Cara, seja lá o que isso significa. Seja lá o que isso seja, né? Não, sabe aquele tropo de cinema, sabe? Tipo assim, a garota do... Como que era? Aquele filme do Carrie, porra. Não. Zoe. Felipe, a gente filme do Jim Carrey? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança? Isso. A drogadita lá. Isso. Esse tropo de garota drogadita. Porra, seria ela. Qual o nome dela mesmo, Gabão? A gente era apaixonadaça nela. Como é que é? A menina do Um Brilho Eterno da Noite Sem Lembrança. O nome da atriz ou o nome da personagem? É, não da atriz. É Kate Winslet. Acho que é Kate Winslet. É. É isso. Nossa, eu não lembro. Você em céu, cara. Se você era apaixonado nela, você em céu. Eu ainda não tenho 40 anos e nem devo pensão. Não devo pensão porque nunca sumi ninguém também. Tem essa também. Eu simplesmente. Se quando, seu, eu virar, não, quando eu virar caminhoneiro, some, Deus, né? Sabe, Deus sabe que vai ter muitos aí. Você assistiu, inclusive, o filme do Logan? Meu Deus do céu. Oi? A cara do Gabão com a ponta dele, do da Twitch, aquele alauda de processo, assim. O que teu filho, Logan? Deixa no ar aí. Subentendido. Ah, nossa. Ele é misterioso. Ele é misterioso. Ele faz o mistério dele. Toda vez que tiver um papo assim, eu vou mandar um SMR. Vocês falaram de pensão, aí me remeteu a esse filme, não sei porquê. Nossa. Cara, nossa. Eu tô tentando recapitular, pra ver se... É porque a X-23 é filha dele, não é? Acho que foi essa pegadinha aí dele. Talvez. Nunca sabemos. Tudo que vai pra mente do Cid só funciona lá. Eu só queria falar, né, que tipo assim, eu tô pensando... Tipo as quarentonas, né, Gabão? É uma coisa, Gabão, que eu faço duas vezes ao mês, sabe? Ai. Lavar roupa. Ai, bora pra próxima pergunta, pelo amor de Deus. Banho. Ah, aqui. É uma comparação muito, muito estranha aqui, mas boa. Vocês são a mistura de Cleito Rasta com aluno de direito. Cara, pode, assim, cara, eu acho que qualquer pessoa que me compara com um aluno de direito... Tá errado, né, José? Sim. Completamente, tá completamente equivocado. Mas tem gente que foi parar no curso por muito menos. Inclusive, meus advogados entrarão em contato. Eu acho que outra pessoa, ela nunca viu um aluno de direito, logo, ela nunca frequentou uma universidade. Né? Não, mas aí a gente tá jogando muito. Ou ela tem uma imagem muito errada do que é o direito. Esse tiro achei uma galera. Olha, cara, eu achei meio elitista esse seu comentário. Foi? Mas eu queria falar que, tipo assim, eu conheço... Não, por isso está errado. O Enem não merece nada. Olha... Eu queria falar que eu conheço um estudante de direito. Na verdade, um não. Dois nobres estudantes de direito que fazem parte segundo o governo atual, são conhecidos e que fazem parte de organizações terroristas. Então, não, estudante de direito não, futuro doutores. Você respeite o título deles. Respeita essa classe. É. Você acha que aquela carteirinha da OAB que papai pagou veio sozinha? Não, né? Mas quem é o Cleito Rasta? Eu achei esse comentário um pouco elitista. Viu? Eu pelo menos tento ser. Assim, cara que veio, um cara que tinha lixeira de laranja na porta da casa dele. Um cara que veio de Salvador, que é o maior mijódromo a céu aberto do mundo. É foda. Gabão, estão falando aqui que a transmissão tá bem ruim. Como é que tá a sua internet? Cara, eu tô com 4 pessoas aqui, mais o Craig e a transmissão, né? Então, assim, nem que eu tivesse uma internet de 400 milhões de megas, eu acho que daria. Mas, eu vou fechar aqui o... Só uma coisa, gente. Vocês querem melhorar nossa transmissão na internet? Assinem nosso Patreon. Né? Tem essa opção aí. Deixa eu ver se eu consigo. Ajude a pagar uma internet melhor pro Gabão. E era nessa ideia que a gente tava quase pagando a pensão do filho dos outros. É, e lembrar também que eu não moro sozinho, né? Tem isso também. Olha aqui, ó. Por que quadrinista em 2021 é tão ridículo? Gente, a gente não sabe. Olha, cara. Uma pergunta tá lá na boca, se eu não posso ver nada. Não é falando nada, mas tipo assim, é porque esses dias, cara, eu vi um post daquele cara que publica o... Acho que é Doutrinador, alguma bosta desse. Nossa, José, não. Isso vai dar processo. Esse cara, o quadrinista que pensa, aquele cara esquisito também, puta que pariu. O cara que se intitula quadrinista que pensa. Tipo assim, ai meu Deus, nossa, eu vou fazer um herói nacional, cara, que ele mata por... Puta, que crítica social foda. Eu imagino vários tios reaças lendo isso e... Não, a gente tá ouvindo. Gente, tá mutado. Mutou. Então, beleza. Eu imagino vários tios reaças. Não, o Cid tava mutado. Calma. Tinha que ter deixado, cara. Gente, não! Calma, José, calma. O Zé já tá lá no quinto copo de vinho ali. Já. Sim. Eu já bebi meio. Mioranza deixa suas marcas, né, cara? Mioranza deixa. Daqui a pouco ele começa a falar de cocô. Vê se a transmissão melhorou aí, gente. Vê se a qualidade... Falando pra irmã dele, para de gravar yoga, sua desgraçada. Você viu a cara dele? Parece que deu uma melhorada sim, Gabão. Deu, né? Mas eu não sei. Tô olhando aqui e parece que... Eu olhei aqui no... Pelo menos aqui no meu... Aqui no celular, pelo menos, tá normal, por enquanto. O meu PC tá normal. Acho que a internet dessa pessoa que tá... Tá ruim, né? Pode ser também. Não. Pode ser também. Eu não conheço muito dessa vida de streamer, mas pra comentar sobre. Quem tiver no chat aí, vai mandando, gente. Se converse, manda um oi, manda um bom dia, interaja. Ajuda o canal também. Um alô. Manda um alô. Na boa, cara, a gente é podcaster. Podcaster é carente, cara. Podcaster a gente precisa do seu. Não, é assim. Quanto mais gente falando no chat, melhor. Ajuda a gente a. A porra nenhuma, não ajuda não. Daí você coloca nesse momento aquela figura do Daniel Furlan falando, ele é artista, ele precisa ser feliz. É, o cara passando mal, porra, ele precisa de aplauso. O último programa do mundo, o nome. Nossa, melhor coisa que já foi feita. É bom, cara. Sim. Melhor coisa que já foi. Mas que a gente tá falando o que antes da transmissão? Tá uma bosta? Eu esqueci. Ah, não, beleza, vamos para a próxima pergunta então. Olha, essa é uma pergunta que já, tipo assim, já tá na cara, assim, porque vocês estão vendo a live. Vocês usam algum tipo de negocinho durante as gravações? Não. KKKK, porque parece que sim, não. Nossa, eu queria fazer uma propaganda aqui de Sabatini, melhor suco de uva. Feito em São Roque, região. Fermentado naturalmente, né, José? Eu adoro. Não, pelos pés de mendigos do... A única coisa que eu bebo é aquela Coca-Cola canela de pedreiro. com aqueles dois dedos, né, Cid? De espuminha. Aquela Coca-Cola com dois dedos. Nossa, cara, que inferno. Isso, minha vida é o melhor da noite. Não, você bebe assim, dá dois copinhos aqui no... Já faz assim, né, uma delícia. Nossa, a coquinha é realmente espetacular. Coca-Cola paga nós. Cara, é verdade, cara. A gente faz tanta propaganda pra marca de cerveja Coca-Cola, sim, aí. Sim, todo mundo patrocina. Até sabe, marca de sabonete natural tá patrocinando a gente. Por que que você não patrocina a Coca-Cola? Cara, quantas vezes que eu já citei Bavária nesse podcast e até hoje não recebi um mísero fardo. E é Bavária, hein, José? É Bavária. A gente não tá nem pedindo assim. Bavária, cara. Não, eu vou começar mirando mais alto, sabe? Mirando quente, mirando quente. Cerveja, eu só bebo Eisenbach, sabe? Heineken. Xixi cariol. Ai, adoro uma budzinha. Eu falei de cerveja aqui é só por malte. Ah, assim, eu também, gourmetzinho. Eu tenho uma história excelente de cerveja por malte no carnaval, Cid. Conte. Isso em algum cast. Você contou no Além do Hype. Deixa eu falar. Você já começou errado, porque você começa com puro malte e carnaval. Puro malte não é o que você bebe no carnaval. Não, mas calma. No carnaval você bebe tudo, menos puro malte. É o seguinte, sexta-feira foi a formatura da minha irmã. Nossa, eu sei que história é essa. Malu, até senta direito. Formatura de faculdade, assim. E aí, aquela festa foda pra caralho, open bar de Colorado. Pra quem é cerveja? Porque tá na cidade da Colorado, né? E é mais barato. A Colorado é fabricada aqui, então. Uhum. E assim, tinha todos os selos da Colorado na festa, e chopp, cerveja, e grande elenco. Que não são poucos selos, né? A Colorado tem selo pra cacete. Como era uma festa top pra caralho, eu falei assim, pô, eu vou abrir tomando aquele whiskão, porque eu nunca tomo whisky. Show. Uhum. Aquele Black Label e o caralho, tomei. Uma dose só. Duas, porque era um duplo. Cowboyzão? Né? Cowboyzão. Full foda-se. Já vamos, puta, enlouquecer aqui nesse rolê, né? Aí, até porque era assim, era festa da faculdade da minha irmã, não era da minha faculdade. Não, então, era sua, né? Então tinha possibilidade de eu ainda trocar ideia com o pessoal ali, entendeu? Nossa, o Gabão não sossega um segundo. Né? Pro jogo, né? O Gabão, ele entra no modo caçador lunático em dois sempre tempos, cara. Sempre que posso. Inclusive, tem já umas 10 vitrines que a gente usa a mesma foto do Gabão. O cara é pegado de uma festa da faculdade, mas o cara é muito escroto, né? Não, cara, mas é muito boa aquela foto. Sim, assim. E aí? A linguinha, ó, mano, e mordendo o lábio de um jeito. E ajustando o boné, né, mano? De boné. Nossa, pra ataque, né? Pra ataque. O foco absoluto. É. E aí, beleza. Embarquei no chopão, velho. E chopp da Colorado, ele é por uma ótima, não tem dessa. E foi assim a noite inteira. Tudo bem, no dia seguinte, eu esqueci do dia seguinte o que ia ter. No dia seguinte tem um bloquinho de carnaval muito famoso aqui na cidade. Gigante, assim, lota, vai umas, sei lá, 3 mil pessoas. Puta, é grande pra caralho, assim. Vai na avenida, assim, come a cidade inteira. Ah, vamos no bloquinho? Vamos. Pô, o bloquinho começou 10 da manhã, cheguei lá 2 da tarde, moído, porque noite anterior foi foda. Disse, cara, onde vende cerveja? Já procurando, né? E aí a patrocinadora do lugar lá, da onde você saía pro bloquinho, onde os caras tinham as barraquinhas, assim, de cerveja, que era do patrocinador do evento. E era... mas era puro malte também. Era uma cerveja que tava lançando, acho que era lançamento da Petra. Alguma coisa assim. Era a única cerveja que tava vendendo. 3x10 latão. Eu já falei assim, mano, me vê 6. Isso daí que eu já ponho na bag aqui e vamos subir na avenida. São bom tocando. E aquele calor, porque Ribeirão, puta, faz 40 graus na sombra. E eu já tava meio ressacado. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou mandar um engove agora, pra no final não dar nada, né, que eu já tô de ressaca, né? Beleza, mandei. O que é bom, você, tipo assim, protege o fígado. Assim, profilático. Profilático. Total profilático. Aí, tamo ali no bloquinho, aquele amasso, calor, carnaval, né? E aí... Às 40, né, Gabriel? Às 40. E tudo subindo. De repente, mano, eu senti que caiu uma pressão, assim. Sabe quando dá aquela gelada na nuca? A martelada de Deus. Puta, parecido. Eu falei, nossa. O que será que tá acontecendo, velho? será que eu vou desmaiar? Eu não posso desmaiar aqui, né? Mas eu não tô bêbado pra desmaiar. O que que tá rolando? Aí começou a descer aquela gota, assim, de suor, gelada no rosto, e a barriga fez o primeiro sinal. Que... essa gota aqui em Goiás, o pessoal chama de gota serena. Aí eu falei assim, puta, fudeu. Já era, vou ter que cagar, velho. E olhando assim pro lado, né, tentando olhar por cima, porque não é urgente. E você tá no meio, não tá, sabe, tá nem aí, você, puta. E olhando assim, eu só com a mochila nas costas. E não tinha um banheiro químico, e cagar em banheiro químico também, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, o desprazer de visitar um banheiro químico no carnaval. Não é legal cagar atrás de um carro do que no banheiro químico. Mas não parecia que o cocô ia ser sólido, tá ligado? Tava na boa, os sinais, cara, eles eram os piores possíveis. E aí... Não dava nem pra peidar, né, Gabão? Não dava. Não, eu nunca... Não, segurando. Uma experiência... A linguinha pra fora, né, Gabão? Assim, o cu deu um nó. Sabe assim, quando o cu deu um nó? Pra fora já. É, ele deu um ponto, sabe? Ponto cruz, assim. Meu cu tava em ponto cruz, mano. Era o que dava pra fazer. E a gente tava numa parte... Tipo assim, o banheiro químico é um lugar em que você entra, cara. O seu corpo já responde pra você. Eu não devia estar aí, cara. Tipo assim... ele é praticamente um não lugar de pós-modernidade. Não, porque banheiro químico, querendo ou não, você vê que é uma herança medieval, né? Você vê que é uma parada. Cara, você olha assim, até um buraco no chão. Porra, você vê que a civilidade acabou ali. Não tem, né? Não tem mais civilização. Não tem mais ser humano. Já não tem mais ser humano nesse ponto. Não, não. A civilidade acaba na fila, cara. Cara, fila de banheiro químico com a tristeza, no Gabão, tem história de uma vez, essa aí, José, se for de fila, eu tava na saída do Murumbi, no show do Roger Waters. Olha isso. A gente tava saindo, assim, já no final do show, indo embora, assim, de repente a gente ouve lá do gramado. Sai que eu preciso cagar! Sai que eu preciso cagar! Sai que eu preciso cagar! E veio vindo. E, mano, a galera abrindo, que parecia ambulância vindo, tá ligado? E foi abrindo o cara correndo, assim, eu preciso cagar! E, mano, não teve fila pra esse cara, mano. Ele conseguiu entrar no primeiro banheiro que ele teve, mano. Então esse é o truque. Não teve. O cara parecia uma ambulância humana. Sai que eu preciso cagar! Foi, mano. Você imagina a dor desse cara. Nossa. O Felipe, ele fala isso como se fosse um truque, mas eu acho que esse é uma pessoa que, tipo assim, ele abandonou a sociedade e trata isso como toda uma forma irônica e cínica, sabe? Se eu tô num rolê desse, uma pessoa fala, começa a gritar isso, eu oro, eu sento e falo, assim, de verdade, eu vejo ele no chão do local e falo, Deus abandonou esse local. Aí, ainda me pergunto por que Deus nos abandonou. Não, mas essa do Murumbi eu nunca tinha visto isso, mano. Foi a. Nunca mais. Nunca nem vi isso acontecer. Nunca foi no Murumbi, né? Não, já fui. Aí a gente tava num ponto da avenida aqui em Ribeirão, que é do estádio do Botafogo. Botafogo de Ribeirão Preto. Time aí de claro. Grandes personagens do futebol nacional. E tava subindo. E tava subindo o estádio do Botafogo e eu pensei assim comigo, puta, lá no final da avenida tem um banheiro, tem um posto de gasolina que vai ter um banheiro. Mano, a minha concentração daquele ponto até o final da avenida foi a de Nirvana. Não, ali acabou o carnaval, assim, não tava ouvindo mais samba, Cláudia Leite, foda-se, sabe, queria... Mas é que ela se fudesse. Quem ouve Cláudia Leite? Calçada, a não ser quando tá obrigado pelo trio elétrico. Aí eu fui pra calçada e disparei na calçada, porque aí você não tem muvuca, você consegue subir. Mano, eu acho que eu fiz 2 km em coisas assim de 25 segundos. Acho que foi a maior subida que eu fiz na minha vida. E aquela bunda, e a bunda pra dentro, né, Gabão? A bunda pra dentro, assim, né? Não, que bunda? Não tinha bunda, amigo. Não tinha bunda mais, mano. Bunda negativa, assim. E fui, cheguei no banheiro do posto, mano. Abri, entrei e já tranquei. Errado, né? Enfim, carnaval você não se tranca o banheiro. Mano, o banheiro tava nojentaço, tudo vomitado. Óbvio, o que eu tava esperando? Hotel? Vacilo. Perdão. Aí eu dei uma. Eu também tô pensando que já umas três vezes. Né? Aí eu limpei o que deu. Limpei o que deu. Fiz aquela pose de quebrada pra tentar não encostar o mínimo possível em qualquer região daquela louça. Porque ali, assim. 250 mil. Cara, era DST direto. Não tinha. A hora que eu dei. Hashtag não, lá, você sai de um lugar. Isso quando tem papel higiênico. A hora. É por baixo. Não, a hora que eu abri a comporta, que eu percebi que a porta do banheiro não trancava. Eu achei que eu tinha trancado, porque a mente funciona em outra frequência, né? A porta abriu. O cara nem bateu. Aí ele me viu, eu naquela posição que parecia que eu tava tendo um filho, e realmente estava. O cara olhou pra mim, Deus. E na hora ele não riu. O olhar dele pra mim não foi também de puta, foi de compaixão. Tipo assim, eu sei o que tá passando e eu prometo te proteger. Rolou esse diálogo mentalmente. Bromance. Ele fez bromance, tocar os coisas de segundos, assim, sabe? Amor à primeira vista. É, a visão dele deve ter sido uma das coisas mais lastimáveis da vida. Assim, ele torto, parece que ele tava tendo um derrame. Não, terrível, é. Ele fechou a porta e eu continuei. Não falei nada. O cara, ele foi muito rápido, foi questão de 4 segundos. Ele olhou, já fechou. E eu senti que ele não foi embora. A pessoa perguntou. Aí eu ouvi um papo lá fora de alguém perguntando assim: tá ocupado? Ele falou assim: é, tem um cara fazendo cocô. Ele falou: desse, olha aqui. E ele não deixou ninguém. Não, ele falou, fazendo cocô? Super. É. Ele falou assim: não, tem um cara fazendo cocô. Aí virou basicamente um Chinese da merda, sabe? É, aí a pessoa na fila não falou nada. E eu falei assim: caralho, sabe que eu estou cagando, agora eu vou ter que tentar fazer isso o mais rápido possível. Eu já tava com a ideia de fazer mais rápido, mas assim. E aí, fiz o que tinha que fazer. Quando terminei, fiquei com aquela insegurança de poder ter que fazer de novo. Que, né, se rola isso na tua casa, não vai rolar no carnaval. Você sai do banheiro, você pensa assim: puta, será que eu posso fazer mais um pouquinho de cocô? Talvez eu possa, mas eu vou deixar pro resto do dia. Aí, cara, me limpei com papel higiênico químico. Cocô parcelado, gente do céu. É, acontece. Me limpei com o papel higiênico que eu tinha na mochila, graças a Deus, porque é isso, né? A gente já conversou sobre isso, né, Felipe? De você levar o seu próprio papel higiênico em. Minha mochila, eu posso abrir minha mochila aqui na live, cara. Vai cair um papel higiênico dela. É, eu pego muita estrada também, já passei por esses apuros. Também tem um rolinho de papel higiênico ali no porta-luva. Tem que ter, tem que ter. Não existe essa de você sair de casa. Se você tá levando mochila, obrigatoriamente você tem que levar papel higiênico. Mano, não tem. E talvez uma cueca extra, porque a gente nunca sabe também. É bom também. É bom, cueca extra é sempre bom. E aí. Uma ciroa. E eu saí do banheiro com aquela, completamente humilhado, né, pela situação, com a leve impressão de que as pessoas, elas iam me julgar, de qualquer maneira, mas quando eu abro a porta e saio do banheiro, como o camarada estava me protegendo, ele já tinha passado o recado de que tinha alguém fazendo cocô lá dentro, as pessoas me tratavam com um respeito que parecia que eu era um herói, tipo assim, pô, cara, parabéns, parabéns, você é um cara. Liberou a criança. Eu bela cagada. Pela fila naquele dia, e daí depois eu voltei pra a farra, e aí são outras histórias desse carnaval que foi incrível. Carnaval sempre incrível, né? Histórias de carnaval. Tem sim, a gente já gravou. Tema. 22 horas ainda não posso falar sobre o carnaval. Não, depois a gente grava um episódio de. Junto com o de futebol, assim, a gente grava um sobre carnaval. Tem várias histórias de carnaval muito boas, cara. Nossa, eu não tenho uma história de carnaval. Eu tenho história de carnaval da época que eu bebia e só são histórias lastimáveis. Que eu vomitei transando. Eu imagino, então... Felipe, enchia a cara de Coca-Cola. Imagino. Não, na época eu bebia. E usava uns negocinhos. Os negocinhos da pergunta, né? Bora pra próxima, então. Deixa eu dar aqui. Cara, por que contei a história do carnaval? Qual que foi a pergunta mesmo? Já até esqueci. Não, a pergunta foi se a gente usava algum negocinho durante a gravação. Aí foi parar em cocô. Olha a ponte! Você tá vendo? Tipo assim, eu acho que vendo que a gente, um homem, precisa usar um negocinho que cura TDAH, por exemplo. Eu acho que dá pra extrair uma resposta disso, sabe? Tipo assim, eu não tô usando nada durante essa gravação. Ah, porque a gente tá falando de cerveja, puro malte. É, exato. Putz, a gente tava falando de tanta coisa. Tava falando assim, de Bavária. É. E daí, José. O que foi, José? A próxima pergunta, posso ir? Manda ver. Amo a vibe moleque piranha de igreja que tem o cast. Eu queria me explicar. Eu entendo a parte do moleque piranha, não entendo a parte da igreja. Deixa eu te falar. Como é que eu fui moleque piranha? Como eu fui uma pessoa cristã durante muito tempo, sabe? Eu não sei se todos os ouvintes. Respeita a minha catequese. Não, eu nem passei por. Cara, eu ficaria feliz se fosse catequese. O meu foi pior, foi escola dominical. Olha, mas só, eu sou fosse... crismada. Escola dominical Santo Agostinho. Nossa. Eu fiz a catequese, primeira comunhão e crisma. Eu fiz os três. Mano, eu fiz isso tudo depois de casamento. Olha, já inspirou em mim. Se me permitem, cara, para as pessoas de fora, imaginam que a igreja, sabe? Não, não é as pessoas de fora, não. As pessoas do mundo. Peraí, passou uma moto aqui. Sim, aparentemente, José mora dentro de Interlagos. Mas, tipo assim, as pessoas de fora, sabe? As pessoas do mundo, os desviados. Mas, tipo assim, imaginam que a igreja é algo povo muito secular. Sério, sabe? Algo muito fechado, algo muito rígido. Tipo assim, ah, cara, desde... Nossa, cara, eu não quero citar fogo Eu tenho uma frase muito clássica sobre o que crente faz na corte. A gente sabe. Mas é justamente por isso, sabe? O jogo da religião não é apenas proibir. O jogo da religião. Complexo, né? Você me entendeu. Mas, tipo assim, não tá em apenas proibir. Tá na questão de que, tipo assim, eu vou proibir alguma coisa? Vou. Mas, ao mesmo tempo, se as pessoas fizerem isso, eu posso fazer uma lista grossinha, assim, de boa, sabe? Tipo assim, qualquer pessoa que for em algum acampamento ou retiro da igreja, sabe? Os três dias de vigília. É. Tá todo mundo vigiando quem come quem, né? Que é um nome muito bom para suruba. Três dias de vigília, aquele. Cara, o que rola de troca-troca. Não vou continuar nisso. Mas enfim, o eterno amor de Cristo, né, José? Eu gosto muito de várias doutrinas. Eu não sei se pode se chamar de doutrinas as heresias, mas de várias heresias que se surgiram falando que não, Jesus pegava amor, então vamos fazer um surubão bem louco aqui, beleza? Mas, tipo assim. Aí vocês perguntam, por que o Gabão não tá gravando a live, né? Como é que é? Aí vocês perguntam, por que o Gabão não tá gravando a live? Será por quê? É, a resposta. Então, mas só que, tipo assim, quanto a pessoa que perguntou, ela afirmou, veja bem, ela jogou palavras ao vento. Não, ela sabe o que ela tá falando, né? Ela afirmou categoricamente, tipo assim, vocês têm uma vibe moleque piranha de igreja, e é disso que sobrevive um moleque piranha de igreja, cara. De retiro? De retiro, irmãos que querem se guardar para Cristo. Entendi. Eu escolhi esperar. É todo um jogo de pulsões que, tipo assim, eu não faço sexo, desde que certas categorias não sejam enquadradas em sexo, sabe? Anal e boquete o nome. Exatamente. É aquele lance, e o né? E o bom é que com o tempo vira uma cusseta, né? Tipo assim... Não, não! A cara não, do Gabão! Mas é a mesma história... A cara do Gabão... Olha, cara, e é nisso que, tipo assim, é nisso que você lê Foucault faz mal pra sua mente, cara. Crianças não lêem Foucault. Mas só que, tipo assim, aí você retorna, sabe? Você retorna pra gaguejou, cultura grega. Pra cultura grega, de que, tipo assim, ah, beleza, você deve se casar, você deve ter uma família, você deve ter uma esposa, ou era o relacionamento heterossexual. É alguma coisa que é pedida às pessoas, porque você precisa de uma reprodução da sociedade. Mas, digamos assim, se divertir, você pode se divertir de qualquer maneira. Há um espectro muito grande onde entra a palavra diversão. Exatamente. É, eu sei. Inclusive, do padre da minha catequese. Que time, Gabão. Eu queria te falar, eu queria te falar, olha, eu queria te falar que nesse momento a gente teve que aplaudir, porque a gente teve uma interação na Twitch. Opa! Mesmo, tipo assim, a nossa querida amiga Yagami Saki. Um beijo, Yagami Saki, um beijo pro pessoal de... Nossa, escolhi esperar até o 16 pra dar logo, pô, pô. É isso, velho. Eu sou fã da Igami, cara. É sobre isso, sabe? Nossa, teve uma resposta que falou isso, né? Os casts de vocês é sobre isso de muitas pessoas. É. A gente define uma cultura, né? O Fuleiros Pop... O pior é que a gente criou uma cultura interna e com ouvintes muito singular. Tipo assim, a cultura interna é uma, com ouvintes é outra, mas as duas correlagem muito bem. A coisa é que, tipo assim, eu tenho... Pode falar. É uma coisa que é engraçado, porque, tipo assim, eu tava comentando com a minha namorada esses dias mesmo, sabe? Que eu imaginei que o grupo de ouvintes era outro, sabe? Tipo assim, de repente eu vejo uns cara formados, sabe, barbado, com família, mandando feedback e tal. E eu, cara, tipo assim, geralmente a galera... Mano, o Cid era nosso ouvinte. O Cid era nosso ouvinte. E é esse cara, sacou? E tá aí sentado no chão. Isso de pijama! Moletom azul bebê. Isso é genial, mano. Isso, puta, é o que eu sempre quis na minha vida, era atingir essa... E tô de meia. Ah, claro. Inclusive, o Cid já nos confidenciou que ele transa só de meia. Social, sim, preta. Social, cara. Meia de pastor, nossa, né? Meia de pastor, aquela meia fina. Do meio da janela, assim, né? Cara, pra mim, transar de meia é tipo sequestrador vibes, tá ligado? Não, aqui eu um empresário rico muito preguiçoso. Nossa, o cara só abre braguilha assim, bota a pirocada fora assim. Mas aqui. Pra dar aquela enforcada, né, Gabão? Aquela enforcada do final da tarde, porque de noite deu 8 horas, já tá dormindo. Comendo feijão sem tempero. Molhado, né? Comendo feijão sem tempero às 8 da noite. Nossa. Pô, já fiz isso, hein, mano? Muitas vezes. Você tem cara de fazer isso, Gabão. Eu já fiz isso várias vezes. Gabão pega aquele belo pão francês adormecido, coloca o feijão sem temperar e coloca no micro-ondas. Eu vou te falar que eu não comi feijão sem tempero, mas eu já peguei, sabe aquele feijão pagão? Não, sabe aquele bloquinho de caldo Knorr? Nossa, que nojo. Botei no feijão e botei macarrão por cima, cara. Fica ótimo. Laricado. Olha, macarrão com feijão é muito bom, mas com esse negócio aí, não sei. Ó, deve ter ficado, ó, uma bosta. Vocês todos são tão tipo Felipe. Tô no nível do Felipe de falar, tipo assim, ai não, gente, slow food, você tem que preparar o seu alimento. Porra, não, eu falei que slow food é bom, mas sem selado bom. Você tem, você tem que se conectar com o alimento. Você botou pimentão? Você botou pimentão? Antes de você eu não botei um fio, por exemplo. Mudou, caralho. Pimentão, amarelo e vermelho. Cara, essa história do pimentão, o Cid é maluco, mano. Não, lunático, lunático. Não, lunático. Não, pimentão, cara, pimentão é algo que deve ser exaltado na cozinha. Sim, pimentão, alho e cebola. Não, alho e cebola é obrigatório, não tem nem que ser usado. Alho e cebola, sim, mas pimentão é dispensável. A gente tem muito ouvinte que não come alho nem cebola. Eu vou começar. Não, cara, você vai ver. Tipo, eu acho que o cast nosso vai ter mais comentário dessa nova leva inicialmente aqui, do 101 ao 110. Com certeza vai ser o de gastronomia. Não existe fazer arroz sem alho. Vocês estão malucos? Peraí. Existe, cara. Como que a pessoa pode não comer alho e cebola? A gente tem ouvinte vampiro. Nossa, não entendi. Não, José, vem me beijar aqui, velho. Vem aqui, vamos José, porque a gente. Vamos fazer esse amor gostoso. Vamos. E depois a gente come uma pratada de arroz e feijão com bastante carinho. Gente, carinho só na papai e mamãe. Entre quatro paredes é outro assunto. É soco na costela. Bora, beleza. Bora pra próxima pergunta, pelo amor de Deus. Nossa. Beleza. Cara, é engraçado que a gente responde a pergunta em 2 minutos e depois é pra assuntos aleatórios. É fuleiros, gente. É o nosso formato. Melhor que algumas pessoas aí que respondem assim, sim. Nossa. Ou então sai mais cedo do que... Você usa algum negocinho? Uso. Próxima pergunta. Caralho, vou falar nada não. Como se conheceram? Porque eu já vi que cada um é de um lado do país. Ah, uma boa pergunta. Tipo. Olha, cara, eu posso responder antes de dar a resposta séria? Uhum. Eu queria falar que todo mundo aqui se conheceu na comunidade LDRV do Facebook. Cara, inclusive, teve um feedback do Pequenos Prazeres, e esse é o, cara, foi o nível mais extremo. Então, amigo, inclusive que já participou aqui, que foi o Luiz Felipe, que participou de Gastronomia, ele confessou em feedback que um pequeno prazer dele são grupos de pessoas que são viciadas em metanfetamina. Que os caras gravam TikTok, não tem dente. Abandonado. Cara, o nível de ouvinte que a gente tem. Na moral, só me manda o link que é pra eu aumentar minha autoestima, tá bom? Não é. Cara, é sério. Gente! Mas olha, o jeito que começou, tipo assim, é que vai contar a história do Fuleiros, porque a gente já contou já um tanto de vezes, e é chato já. Sim, é. Mas você os dois primeiros a conhecer aqui, eu acho que foi eu e o José, que a gente fazia parte de outro podcast. Sim. É do, tipo assim, do fracasso cash lá. Não, eu te conheci, Felipe, antes de ter esse cash, né? A gente não tocou ideia. Antes disso eu já fazia parte. Felipe é anterior. É bem anterior mesmo. Eu sou o último a chegar a Fuleiros? Sim. Então, mas aí que tá, tipo assim... Na verdade é sua amiga lá, a plagiadora. Você vê a sincronicidade entre todo mundo desse podcast, e você só pode ter uma resposta, que é: todos eles eram da comunidade LDRV do Facebook antes de ter caído para uma turma de canceladores. Não. A verdade é que a gente se conheceu. Não. A gente se conheceu ganhando 4K no Bigo Live. Foi. Aí entra em piada interna e é melhor preservar. É nada, nunca mais. Puta, nunca fez mais, nada relevante, mais. Nem vai assistir, nem não vai. Ei, mano. É. Saudades, viu, desse saudades, tempo. Saudade de demissões. Eu tenho saudade das demissões, cara. Ele saiu e nunca mais voltou, como já diria Tim Maia, né? Não, mas o jeito sério agora. Olha o cabelão do José. A gente, eu e o José, fazer parte de outro podcast. Dá pra publicar isso, desgraçado? Eu quero atrair. Eu quero. Peraí. Olha fala só, dela, fala dela. Olha só, L'Oréal Paris, porque fala você dela. Vale muito. Pô, já tive o cabelo, já tive... Mano, eu já tive o cabelo desse tamanho. Já, pior que já. E tinha Xuxa, Maria Chiquinha, Maria Chiquinha. Gabão é, com Maria. Mas não, muito cara... maior. Eu já tive cabelo maior que o José, sim, mano. Sim, cara, sim. Com cara de triste, com cara de triste. Ô, Gabão, todo mundo aqui tem seu Insta, cara. Tem, é. É verdade. Não, e, assim, não o pior cara, é o Insta do Gabão. O Facebook do Gabão tem mais coisa que o Insta. E é umas paradas que meu amigo... Cara, uma vez eu sei com uma menina que eu conheci no Tinder... Nossa. Ela pode estar ouvindo, inclusive neste momento. Vamos começar a tristeza, vamos um começar. Um grande abraço. Não, não é tristeza, não. A gente trocou ideia, vamos sair. Pô, chegou no rolê, 15 minutos de conversa, ela me falou assim, ó, são um cara muito bacana, mas eu confesso que antes de vir pra cá, eu deixei minha mãe e minha amiga avisada, porque, mano, eu não senti firmeza. Caralho, eu fiquei meio assim, receosa, mas mesmo assim eu vim e tal. Falei, não, normal, pô. Tem muito cara de escroto por aí, é foda ser mulher, aquela coisa. É esquerdomacho, esquerdomacho. É, papo esquerdomacho. Esquerdomachado, né? Você mandou, né? Demorou. Aí, ela continuou. Você mandou no final, você não falou, aprendi muito, muito com o Romero Brito. É, não. Nossa, que foda. Continuou um papo. No final, o Gabão mandou. Não, cara, minha mãe também é mulher. É, chorando, não, tem irmã. Eu tenho até irmã. Nossa, tem irmã, lá em casa é cheio de mulher. Nossa, cara. Eu sei como é, lá em casa só tem mulher. Sabe? Não, direto em conta do servente lá em casa. É, não. Nossa. E aí, mano, no meio do papo, assim, já pro fim. Cid tá na cara de saco cheio. Ela manda. O que eu tô fazendo aqui nesses moleques? É, tem uma filha pra criar, sabe? Podia estar com a filha. Nossa, eu converso sobre cinema. Sabe? Nossa. Eu chamo críticos super inúteis. Aí ela falou assim pra mim: não, relaxa que você é super, super melhor ao vivo. Disse, como assim? Não, porque você não é fotogênico. Você parece ser humano ao vivo. Não! É. As fotos são ruins pra caralho, assim. Nossa, aí, pô, pelo menos ela foi sincera. Vamos ser sinceros. Pelo menos ela mandou a letra. Ela não ficou fazendo. Não. Mas eu fiquei pensando na autoestima dela, não na minha. Eu falei, caralho. Cara, ela se sujeitou a passar isso, né? É, verdade. Porra, mano. Cara, a vontade de foder às vezes é maior do que a autoestima. Na boa, Gabão. Você tá reclamando de barriga cheia, cara. Eu já tive um encontro desse de Tinder e, tipo assim, minha namorada tá aqui do lado. A pergunta era como a gente conheceu. Minha namorada tá aqui do lado, ó, gente. Não baixa ele, por favor. Não dá exposit não, coitada. Ela permitiu isso. Então, mas tipo assim, aí é que tá, tipo assim, eu já passei uns 20 minutos discutindo sobre uma mina, sobre o que era preto fosco. E o que era outra mesma combinação de preto, tá ligado? Que ela tava usando. Preto óculos. Eles só queriam meter. O José já foi com o pé de mesa, com a cabeça de mandioca, sabe? Não. No final, cara, voltou todos os dois pra casa azedo, tá ligado? Lógico. É claro, esse papo merda pra caralho. O menino pelo menos falou... Aulas? Não, cara, tipo assim... Isso é papo de cria. Nossa. Não, cara. Oh, nem papo de cria, Felipe. Longe disso, cara. Longe disso. Tipo assim... Mano, quem vai pra um encontro falando sobre, tipo assim, tal pessoa falou que tal cor era preto... Alumena. Que eu tô falando que é preto... É verdade, alumena iria. Pode ser. O negócio é BBB, eu nem cara, assisto não, isso. Não, véio. Olha, eu queria comentar algo sobre a Alumena. Eu queria comentar algo sobre a Alumena. Não só respondeu o 30 ouvinte, mano. Eu entendo o desespero do Felipe, mas eu quero ouvir o José, eu tô bastante curioso. Não, é que tipo assim, a Lumena, cara, eu sou um ávido usuário de Twitter, inclusive sigam-me aí, pro pessoal que tá vendo e isso no post. Cara, gente, meu nick no Twitter é o mesmo no Instagram. Por que que eu tenho duas vezes mais seguidores no Instagram do que no Twitter? Eu não entendo. Eu não posto mas, nada olha, porque eu, no não, Instagram, mas, José, a real é que, tipo assim, o brasileiro não sabe usar o Twitter na primeira forma dele. A gente sabe. Não, mas o José é um bom usuário. O José é um bom usuário de Twitter. Eu acho não, que mas a rede não, mas o José é o Twitter, inclusive. O José. Ele e o Chico Barney são as duas únicas duas pessoas que sabem usar o Twitter no Brasil. Inclusive, o meu sonho é virar o Chico Barney. Não é. Não. O Gabão pescou isso pelas minhas postagens do Twitter. Tanto que eu comento em algumas. Sim. Às vezes, é virar o Chico Barney. Isso aqui é que tá. A Lumena, cara, eu acho que era um exemplo de superação, cara. Porque, tipo assim, ela entrou, saiu cancelada, com aspas gigantes. Mas, tipo assim, ela é a pessoa que, ela viu os memes e soube se aproveitar disso. Mas, cara, na boa, já deu, sabe? Tipo assim, Lumena, mensagem pra você, que eu sei que você ouve o Fuleiros Pop, eu sei que você tá bem antenada no papo da juventude. E o seguinte, você precisa fazer 17... A fanbase do Fiuk que nos ouve. O pior que ouve. É sério. Eu não ligo pra fanbase do Fiuk. Eu ligo pra fanbase do... como é que é o garotão lá? Esqueci o nome. Da música dele. Felipe Dilon. Essa fanbase é a nossa ouvinte. Essa fanbase é a nossa ouvinte. Beijo pra ele. Mas, se você quiser, eu compro uma calça jeans nova pra você, cara. Olha isso. Olha, Felipe Dilon. Felipe, você está nesse momento ofendendo a gente, porque você sabe que Felipe Dilon nunca usaria uma calça jeans. É verdade. Deixa eu fazer um adendo aqui, claro. José. A menina que postou aí, ó, é a minha namorada. Vou mandar um beijo pra ela. Sim, beijo. Beijo em céu que namora a Nath. Deixa eu aproveitar aqui e contar a história de como eu e o Felipe conheceu. Manda. Que a gente se conheceu o seguinte: eu fazia um podcast 2 anos antes de conhecer o Felipe, e o podcast que eu fazia morreu. Era da Base Point, a gente era um canal de igual Fuleiros. Ah, nossa, lembro do dia que você humilhou. Ah, vai, continua. Então, aí a gente morreu, né? Eu ainda tenho até uns marca-páginas dessa época até hoje. E aí a gente, tipo assim, o meu primo, eu conversava com ele sobre podcast, tarará, e ele nunca foi muito interessado, e um dia ele falou do Felipe. Falou assim, o Felipe também faz um podcast lá, não sei o quê. E teve uma festa de aniversário, não lembro de quem. Você lembra de quem? Luquinhas, do seu... Não era do Lucas, foi... Não, é do seu outro priminho lá, que... Cara, não lembro o nome dele. Do Bubu. Que o apelido dele é Bubu. Enfim, aí a gente foi nessa festa de aniversário e o Ian apresentou a gente. Foi a primeira vez que a gente teve contato. E aí o Felipe tava começando com Fuleiros e tal, e aí passou os dados e tal, a gente trocou telefone? Não lembro se foi isso que a gente trocou telefone. Não, ia embarrar com o número, mas sei lá, isso importa. Vindo do Felipe, geralmente ele troca a calcinha. Aí depois o Felipe pegou a minha irmã e deu pra ela um livro dos contos gregos pra ele me dar, porque ele sabia que eu gostava muito de mitologia grega. Eu tenho um livro de mitologia, de todas as mitologias possíveis, egípcias, xintoístas, todas, eu amo mitologia. Eu sou mais apaixonada na grega, eu tenho muito coisinha. Quando o Felipe convida uma mina pra fazer parte do Fuleiro. Caralho, me deixa em paz! Quando isso acontece, assim, porque o Felipinho sempre foi nosso produtor, porque ele é o cara mais capaz de fazer isso. Certo? Ele é. Aliás, o Fuleiro só existe porque o Felipinho faz uma produção que é do caralho. Temos que admitir aqui. Acontece que, estatisticamente falando, e eu reparei isso um dia, fiz uma planilha, tem uma lousa, até posso tirar uma foto dessa lousa, eu reparei que, assim, de repente... Vocês são muito mau caráter. Surgia, a pilantragem é muito alta. E aí o que acontece? O cara tem suas necessidades, né, Gabão? É lógico. Nossa, cara, vocês são muito canalhas. Como todos nós, mas assim... É o jeito que o cara tende também externar o seu... Né, seu íntimo. Som de vida. Eu acho que, tipo assim, usando uma frase do Felipe mesmo, o pessoal tá pro game, né? É. Joga e joga, né? Joga e joga. Não, mas assim, pelo amor de Deus, agora vai, ouvintes, que perguntaram isso. Eu e o José fazia parte de um podcast, e aí o José foi expulso desse podcast porque ele interagia. Foi. Não, foi. Você fez parte do laranja, não, José? Não. Era o doce lá. O doce. Mas na moral. A panacota. Na boa. A panacota. Cara, na boa. Tipo assim, a pessoa. Era mais pro pamonha, porque tinha uma pamonha, Gabão. Cara, na moral. Tipo assim, a pessoa fala: ah, nossa, vamos gravar o podcast, ô. Super maneiro. Eu tô vendo que você manja de assuntos filosóficos. Você vai ser mó da hora pra entrar pra nossa equipe. Tipo assim, ah, beleza. Aí o primeiro que acho que tá ligado pra gravação. E tipo assim, a pessoa espera que eu vá perguntar pra ela, tipo assim, ah, quando que a gente vai fazer aquela gravação que você falou? Cara, na moral, cara, se tem uma coisa que eu tenho mais preguiça do que editar podcast é interagir com pessoas, ponto. Eu não... Não, lá que tá mentiroso. Tudo que a gente toca morre. E aí a gente parece o Aécio. De maneiras preocupantes, né? Não é que morre. Morre de maneiras bastante preocupantes. É de um jeito assim, né? Last time. Eu não vejo nunca mais. Oi. Ou faz tempo no ar? É, eu falei, tá 2 anos no ar. Vai fazer 3 anos agora. 3 não. É, 3 anos. Doze de maio, cara. De maio. É, vocês são já. Alguns meses mais velhos que o clube, né? Que a gente começou. É pouquíssimo. Tempo, né? E aí, disso eu chamei o Gabão, que tipo assim, a gente tava precisando de roxo, eu era um péssimo roxo na época, até porque eu era o escada pra fazer piada. Sempre essa pessoa dentro dos caches. Aí o Gabão entrou, aí nessa época tinha Julia, o pensioneiro. O tio Elmer tinha outras pessoas. Aí essas pessoas foram saindo. Ana entrou nesse meio tempo. Por último, de pessoas. Ana entrou depois? Ela entrou depois. Ela tinha entrado antes. Eu sempre achei que ela via que ela era antes, cara. Não. A Ana entrou depois porque, tipo assim, a Ana entrou porque a gente ia gravar um especial de Dia dos Namorados. E ela tinha participado do primeiro do Laranja. E aí ela entrou meio. E o Gabriel entrou antes. Eu lembro que o Felipe me mandou um convisódio, que tá no ar, inclusive, que foi um episódio muito legal, assim. Um lado horrível, foi o 13, né? Críticas sociais nos desenhos animados. É. Caralho. Eu entrei e a dinâmica muito, muito forte. Eu achei que foi legal, que eu mandei bem. O Fred não pode falar. Não pode. Eu lembro que o Fred gostou. O Fred falou, a gente precisava de um cara igual a ele, roxo, então pega ele. Sei. E eu nem vi. Não, foi na época. Roxo. Não, você não fez, mas assim, o jeito que você interagiu já dava pra sacar que ia ser bom o rosto. Aí o Felipe me convidou pra fazer elenco, assim, eu aceitei, porque eu tava com o meu solo, mas tava equipe e tal. Aí eles. E a gente puta grande também na época. Aí eu gravei mais uns 2 episódios que eu não fui host. Aí o Fred me mandou uma mensagem no particular, falou assim, ó, você não quer fazer host, a gente acha que pô, você é foda, você é melhor do que qualquer um aqui pra fazer. Assim, cara, na época eu não fiquei com medo, tá ligado? Eu falei assim, ah, tá, fazer. Óbvio que eu ia nesse convite, porque eu já achava que o Fuleiros era muito maior do que eu conseguiria fazer sozinho. E eu sentia que tinha um negócio que dava pra seguir, tá ligado? Ali, já tinha uma gente... O pior é que desde aquele... desde o 12, que eu acho que o 12 é sobre... Só participou eu, José e a Júlia, sobre... Qual o nome mesmo? Uma palavra bem específica. Cara, frustrações. Nossas pequenas frustrações. É, foi só nós três. Nossa, cara. É, cara, você não lembra desse não, né? Cara, eu não, lembro que mesmo eu senti que tinha chance de dar certo, porque quando eu entrei, era uma bagunça, muita gente, quase ninguém fazia nada. E aí eu pensei, tipo assim, eu peguei as duas pessoas que estavam mais interagindo comigo, que era o José e a Júlia. Eu pensei, ah, bora gravar só nós três, vai dar um, vamos ver se dá game. E deu. Eu tinha feito parte de um projeto, dois, que morreram muito rápido. O primeiro... Natimorto. Nossa, não Natimorto, mas assim, você via que, puta, os caras estavam com outro interesse. O Movie Reviews, que tem página no Instagram, no Facebook até hoje, eu fui host deles, é uma página que só falava de cinema. Só que, mano, morreu porque os moleques era três, eu e mais dois caras, e entre eles brigavam pelo direito de ser dono do bagulho, que nem rendia nada. E todo episódio tinha uma discussão, o projeto morreu por conta disso. Depois eu fiz um que chamava Radiocast. Eu sei qual que é. Até o Flávio tentou fazer teste pra edição no Fuleiros e não conseguiu por motivos dele só. Que foi uma molecada que pra mim foi muito importante, porque foi ali que eu aprendi a fazer podcast de verdade, a interagir, a entender como é que é importante a resenha, sabe? A amizade interna, a, sei lá, tentar se turmar, tentar fazer coisas... Familiaridade, né? A tentar fazer coisas off pra poder, durante o podcast, você ter uma certa química. Ali a gente gravou uns 35 episódios com esse Radiocast, mas nunca foi muito grande. Mas eu sou amigo dos dois até hoje, inclusive foi no casamento de um deles em São Paulo. Foi uma das coisas mais... Você contou a história do ônibus. É. Que foi uma das... eu tenho a melhor memória do podcast também. Que foi uma das... Minha memória é tão boa que eu lembro que em 2018, quando eu conheci o Gabão, num papo aleatório nosso, ele falou: minha família não confia em cartão de crédito, não acredita em cartão de crédito. Eu lembro disso até hoje. Nem internet banking, uma loucura. Mas aí foi... Mas aí tem uma história boa sobre isso, viu, Felipe? Na pandemia, depois eu conto. Aí, eu fui no casamento do Icky, lá em São Paulo. Grande abraço, Icky, que ouve o Flores Pop, inclusive. Fiz uma viagem de bate-volta pro casamento do cara. Ele achou que eu não ia, eu apareci lá. Nossa, foi uma choradeira, foi louco. Puta, foi legal pra caralho, assim. Antes do mundo acabar, assim. Numa quebrada em São Paulo, depois de Guarulhos, lá onde os Mamonas morreram, sabe, naquele... Morro lá mesmo. Foi lá no topo, assim. Foi legal pra caralho o casamento do cara. Fui lá. O casamento do cara foi um local de morte, bacana. Ah, mas, mano, a gente mano, a gente de quebrada. É outra realidade, mano. E aí foi muito legal, assim, foi muito legal participar. E com eles que eu aprendi a fazer, a mais ou menos me interagir. Agora quando que eu parei pra pensar, é gente de quebrada, é outra realidade. Não, mas é total outra do que a gente vive. Foi. Não, de verdade, porque assim... Foi o momento Projota do nosso... Caiu o pullover dele assim, ó. Inclusive, eu não gosto de lasanha, odeio estrogonofe. Não sabe fazer arroz também, não, né? Aí! Não, mas quando... sabe, não, peraí, mas eu acho que a história melhor dessa de conhecer, eu acho que foi a do clube, da parceria. Porque foi, tipo, leitor do clube do filme mesmo. Com o clube do filme, com o Cid. Ah, não! Tipo assim, não, então, deixa eu só concluir rapidão, porque eu acho que tem a ver com o que você vai falar. Aí eu entendi que pra você ter um podcast legal, você tem que ser mais ou menos família, assim, você tem que ter uma química entre a galera. E aí, quando o Fred me chamou pra hostear os episódios, eu me senti na obrigação de tentar enturmar. Então, e aí, meio que no começo, eu que sempre puxava a conversa pós, ou o aquecimento. Eu lembro que a gente fazia... A gente fazia uma coisa bem melhor do que isso, na real. Mas de início, a gente fez de cara uma parada que eu achei perfeito desde o início, que foi... A gente fechou um negócio que praticamente todo sábado à noite praticamente a gente reunia pra conversar. A finada Vanessa, Júlia, José, a gente, mano, simplesmente entrava no Discord, passava o sábado à noite, às vezes até de madrugada, trocando ideias, assim, de tudo, e se conhecendo vida e tudo mais, e foi, na minha opinião, foi mais por causa disso que a gente criou familiaridade. Mas justamente foi isso que fez a gente criar química, mano. Tipo, foi a única coisa que fez a gente criar química. Foi isso o necessário, por exemplo, de eu saber, por exemplo, sacar o José. Saber o que o José vai falar e falar uma parada que eu sei que o José vai comentar. Sim, sim. Ou a mesma coisa, Ou a mesma coisa o Felipe falar uma atrocidade que ele sabe o que ele quer dizer com aquilo. Não é às vezes porque ele pensa, mas é porque... O Felipe fala uma atrocidade. Não, mas é porque... Você entendeu o que eu falei? Porque às vezes não é o que... Não é necessariamente que você pensa atrocidades, mas é que assim, você solta de propósito pra gente, pra aquilo render. Entendeu? Então a gente... ter uma resposta, né? É. O jogo de você produzir conteúdo, querendo ou não, muitas vezes não é a questão de você produzir em si, mas você é o quão perverso você é dentro da mídia. É a verdade, é a perversão. Mas assim, querendo ou não, cara. Eu nem coloco como perversão agora, mas é quanto você consegue provocar outras pessoas, sabe? Tipo assim. E isso, cara, é algo que eu não consigo fazer, digamos assim. Eu, tipo assim, já tentei algumas vezes, às vezes que eu tentei fazer entrevistas foi pífias, mas, tipo assim, você entrevistar pessoas... Lhe falta maldade, José, lhe falta maldade. Sim, não, mas é porque, tipo assim, você entrevistar pessoas pede que você coloque a pessoa, tipo assim, querendo ou não, numa posição de saia justa, sabe? Numa posição de, tipo assim, no limite. E aí, você vai entregar ou não, sabe? Tipo assim, claro que existe gente que, beleza, sempre responde com sim, não. Talvez. É, talvez. Legal. É isso aí. Acho que pode ser. E digo mais, não sei. Como que é? Aquele com... Não. Tô com vários projetos. Então, tá rolando muita coisa aí. Logo vem a novidade. Forte, tipo assim, pra 2022. Felipe, fala a próxima. Você quer a próxima pergunta já? Não sei, eu pensei que o José ia concluir. Nossa, a próxima pergunta é um clássico. Não, porque o Gabão não deixou. Pode contar, imagina. Era só pra fazer o link. Inclusive, eu queria perguntar pro Cid. Mas faz aí, fala do Cid. Mas o Cid tá... Eu já voltei. Voltou. Então, mas o que rolou foi o seguinte. Era ao mesmo tempo que era um leitor do Clube do Filme, era um ouvinte do Fuleiros. Pietro Oliveira, nunca vou esquecer esse nome. E aí ele comentou, tipo, algum post, e aí eu não vou lembrar, desculpa. Tipo assim, eles falaram, o Fluence Pop fez um cast falou sobre a Ghost Story. Eu posso interromper um momento? Esse Pietro Oliveira, inclusive, desculpa, Pietro Oliveira, por nunca continuar o meu podcast, tá bom? Eu lembro que ele tinha mandado uma mensagem pra mim, tá ligado? Uma mensagem, um comentário, um negócio tipo assim, beleza, e o paradoxo concreto quando volta, tá ligado? Então, só pra você ver, é um ouvinte que ele interagiu com todo mundo, era um stalker nosso, né? Sim, não. E obrigado por isso. Não, tipo assim, cara, paradoxo concreto num negócio que eu tinha, tipo assim, uma mentalidade completamente diferente que eu era hoje, tipo assim... Cara, eu era adolescente. Você levava a sério, né? Não, é, tipo assim, cara, eu tenho que levar conhecimento das pessoas, sabe? Eu preciso passar pra frente as ideias de Foucault. Cara, tinha um natimorto desses aqui, ó, tá aqui, ó, Mundo de Sofista. É um dos grandes projetos que morreram aí com o tempo. Mas, eu vou te falar que, ó, Mundo de Sofista era uma ideia boa que eu tive de, tipo assim, colocar filosofia como se fosse a coisa mais escrachada possível, sabe? Isso que a gente faz com fuleiros, querendo ou não. Acabou o piloto dessa merda, isso que é foda. Oi? Não teve nenhum piloto. Não teve nada. Sim, teve um grupo e tinha um incel lá no meio. Nossa, cara, tinha. Mas é que tá, é porque eu sou o quê? Eu sou um vagabundo, cara. Eu não gosto de trabalhar. Não gosto. Sabe o que falta na sua vida, José? Um coach. Então deixa eu continuar. Que te motive. Vai, continua. Vai, Felipe. É porque tem muita pergunta ainda, gente. Calma, são 11 horas já. Ah, mas amanhã é sábado, todo mundo trabalha amanhã. Vamos até às 4 hoje. Enfim. Só o pai de coitado. É isso que eu tô pensando, porque tem que participar também. E aí, o que acontece? É, ele comentou, e aí eu fui conversar direto com o Cid, bora gravar alguma coisa, não sei o quê. E por sorte, eu pedi pra ele uma indicação de algum filme, e o Cid que indicou o Projeto Flórida, a gente podia fazer e tudo mais. E, cara, eu lembro que a primeira vez o Cid gravando, ele tava muito travado, muito nervoso. Cid gaguejou, coitado, mano. Tipo, primeira vez gravando podcast também, eu acho que ele nem conhecia a mídia, até onde eu sei, nem não era algo do ponto da vista dele. Eu só tinha ouvido, e aí a partir realmente dessa... da gente talvez eu ter feito um texto sobre a Ghost Story, ou outro filme que seja, talvez Capitão Fantástico, alguma coisa assim. Pode ser. Mas eu tinha feito um texto e vocês já tinham gravado um podcast. Então essa pessoa em comum que me lia e que te seguia também, que te ouvia, acabou falando isso. E aí, porra, eu fui atrás. Antes de falar com vocês, eu fui atrás e comecei a ouvir. Aí eu fui ouvindo mais de um, inclusive, né? Vi até aquele daqui, a Júlia, eu acho, que fala lá do... Her. Do Rei, que ela faz uma ligação com o Crepúsculo, né? Nossa, a Júlia era genial, cara, demais, mano. A Júlia era o epítome da elegância. Cara, na real, cara, eu acho que toda comparação com o Crepúsculo é válida. É válida, eu também acho. Então, aí foi a partir disso. E aí, realmente, eu entrei em contato, a gente foi conversando, porque a gente tinha, eu tinha escrito, defendi um ponto de vista, eu tinha o podcast, que aí tinha uma discussão muito mais abrangente, né, do filme. Elaborada. E aí, só que eu me lembro o seguinte, que eu fiquei meio que atrás do Felipe, tipo, pô, ó, quando lançar aí um outro podcast aí, quem sabe, me convida e tudo mais, beleza. Pronto. E aí acabou que rolou esse primeiro, realmente, o primeiro, eu dei uma estudada monstruosa no filme, que foi Projeto Flórida, mas super nervoso, porque eu só tinha ouvido, e recentemente eu tinha descoberto o podcast, né, que até então não sabia. Sim, não, e quando, é normal assim, cara. Conheci o primeiro podcast que conheci foi o Fuleiros Pop, quando eu ouvi o primeiro episódio, eu terminei de ouvir, cheguei pra minha esposa e falei assim, caralho, mano, uma ideia super impressionante, como é que eu não pensei nisso antes de fazer algo... nisso, né, tipo, porra, velho, é surreal, eu queria ter uma galera pra fazer, pra montar o meu. E como que você descobriu? Qual que foi? Você tava moscando no Instagram, você achou? Como é que foi? Não, é isso que eu tô falando, teve um... Não, mas foi o ouvinte falou, tipo, falou sobre, escreveu no texto do Cid, tipo assim, o Fuleiros Pop marcou a gente, já escreveu, já falou sobre esse tema. E foi que foi um ouvinte nosso e seguidor do leitor do Cid que fez isso. Fez a ponte. Pietro Oliveira aí, ó. @PietroOliveira. Um grande estalo. E aí eu fui atrás, entendeu? E aí eu fui atrás do Fuleiros Pop e acabei ouvindo outros. E a partir disso, conversando com o Felipe, pronto, acabando me convidando pro Projeto Flórida. Gravei super nervoso, suando frio mesmo, gaguejando, fone horroroso, som horroroso, enfim. Acho que não tinha nem Audacity na época. Acho que gravei até sem gravar a faixa local, né? Enfim, mas beleza. Aí já foi, acho que o segundo foi o Mr. Nobody, não foi? Foi. Se eu não me engano. Que o Felipe acha que o melhor é podcast, eu discordo. Total. Não, eu não falo melhor. Não, eu não falei melhor. Eu falei que é o que a gente mais explora o filme. Sem sacanagem. A gente, mano, o Mr. Nobody, se você for, você pode pegar a jogada, cara. A gente explora tanto do filme que... Sim, a gente sugou, até porque o podcast tem duas, tantas horas lá, sabe? Tanto desse filme. Melhor, eu falei que é o que a gente mais explorou, realmente, na minha opinião. Eu sempre reouço os Fuleiros Cult, porque eu sempre aprendo mais. Tipo, realmente, sempre uma coisa ou outra que eu pesco de novo. Mas e aí, Cid, conclua o... E aí, eu tava... Vim até procurar aqui, ó. Aí, não sei se foi o Felipe, mas o Felipe... O Fuleiros Pop mandou assim pra mim, ó. E aí, bom dia. Estava pensando em uma permuta aqui. Publicamos o teu post sobre o Lagosta. Eu sou bom, né, galera? E você publica o nosso post sobre o podcast que fizemos sobre o filme, o que acha? E eu tava tão na do Fuleiros que, tipo, você fala assim, ó. Eu vou começar Faseado. O cu, eu ia aceitar. Então, eu falei, tranquilo, faço já, e eu já fiz na hora. A proposta tá aberta ainda, não? Não, que eu já faço parte, né? Enfim, agora já é oficial. Passou a oportunidade. Então, eu falei assim, tranquilo, faço já, e já fiz. Manda uma resenha torta, eu acho que vem da cola. Vai. Então, eu acho que vai. Então, assim, foi daí que surgiu, né? E realmente, assim... A primeira vez que eu ouvi o podcast foi o de vocês, achei incrível. Eu falei, pô, tem que fazer parte, velho. E aí, que fico. E o Agosto Story, o Gabão brilha muito, mas, tipo, tirando o áudio do Gabão e do Fred, o resto tá todo uns áudios zoados e tudo mais. Mas é porque o cast eu gosto muito de ouvir, mas é muito inicial, muito cru. É engraçado que o Agosto Story eu gravei no Cara. Sim, sim. Eu não tava em casa. Pra falar a verdade, todos os seus de da fase de hotel, o áudio é ótimo. Todo sempre foi o áudio ótimo, mas nessa fase tava excelente. Mas eu lembro que, tipo assim, o Flores Escute nasceu por causa do Fred, né? Que ele queria pegar um cinema mais indie, mais puta autoral ideia, e tudo mais. Foi uma puta ideia, muito boa. Sim, sim. Foi uma puta ideia. E aí começou com o Capitão Fantástico. E, tipo assim, o Fred achou que ficou meio morno, apesar do cast ter ficado bom. Ficou bom. Acho que ficou bom. Muito bons, mano. De verdade. Eu vou falar a verdade que eu não gosto só do de Lagosta, porque a gente tava na má vontade do caralho e a gente só fez porque tinha que lançar cast. E que foi o que eu não gostei. É. Esse cast só se tornou genial porque o pai da Júlia tava ouvindo pornô no fundo e a gente ouviu. Não, mas é justamente, tipo assim, o cast do Agosto tava quem? Eu, a Júlia e o Felipe, né, pra gravar, tipo assim. Não, e o Albert. Não, e o Albert. Boa. Há um erro conceitual grave no Fuleiros Pop que é pôr a Júlia pra participar de qualquer cult. É um erro conceitual. Se assim, não colocava, que a gente até fechar o time, teve bastante problema de, tipo assim, ter gente pra participar. Eu acho que colocava... eu e o José aí, tipo... Mas eu juro por Deus que ainda acho que no Fuleiros, a gente colocava a Júlia. Eu tenho essa... Tem um som ambiente aí, é o Gabriel. O Gabriel e a família. Não, não sou eu não, cara. Tô trancado aqui e tá tudo certo. Talvez seja o meu. Daqui a pouco eu quero janela. Tá quente, ouvinte aí, namorada da Nath. Que tá reclamando. Eu acho que o lance da Júlia, cara, era porque, mano, era pra gente pôr aqui, não, cara. Pra pôr um alívio cômico. Foi nada. Eu acho que ultrapassava. Era o nonsense total. Com todo respeito a Júlia. A Júlia era o nosso... Assim, a gente respeita, mas a Júlia era Renato em 2021, sabe? Ninguém entende mais de pena. A Júlia é aqueles personagens daquele filme do Adam Sandler que sempre tem, assim, sabe? Olha, cara, não, não, de, eu acho... Eu de repente, acho que você dá uma risadinha e aí... Olha, cara, eu acho que se me permite, a gente tá sendo perverso demais, sabe? Porque... Como sempre fomos, né? É, sim, exatamente. Eu não falei nada. Só. A nossa graça é ser perverso. Mas é que justamente, tipo assim, tá nesse ponto de, sei lá, eu não quero colocar muito aquele negócio que, tipo assim, eu sei que é uma coisa que o Felipe passa, eu passo, o Gabão passa, a Nath passa, que é tipo assim... Ah, gente, nossa, tive uma ideia incrível, genial pra fazer, cara, que é sobre filmes na nossa infância, sabe? Tipo assim, ah, beleza, isso não foi explorado por ninguém, sabe? Esse tipo de pessoa. Vou deixar cara, tinha um mais do que isso. Os amigos terminarem. Ah, não, tinha um tema desses que... Pessoa supracitada lançou que foi bora fazer um cast sobre The Sims, porque eu botei fogo no meu filho. Foi alguma coisa assim que ela lançou um grupo e a gente... Cara, eu lembro que, tipo assim, toda vez que ela lançava um tema, ficava... todo mundo morria no grupo, ninguém respondia. E do nada alguém acabou com o que eu tava fazendo. Tinha muita coisa que não fazia sentido. A Júlia, ela tinha uma genialidade que ela não conhecia, que se ela explorasse, ela ia ser uma pessoa enorme, que é o surrealismo. A Júlia tinha uma coisa que era... A Júlia era o Van Gogh que a gente precisava. Que a gente não merecia. Eu nunca mais vou esquecer o dia que ela chegou e falou assim... Ela sumiu. Do nada ela apareceu e falou assim... Desculpa, nossa, gente, eu sumi porque eu fui atropelada. Como assim, Júlia? Você ficou atropelada? Que porra é essa? E voei 4 metros. Não, o carro chegou pra até... Você fez B.O.? Não, não fiz B.O. porque não sei o quê. Só ralei o joelho, tá tudo bem. Não, não, não, não. Casual, e voei 4 metros. Sabe assim? Acontece toda hora. Não é assim, mano. É a Júlia. Saudades da Júlia. Mas, eu queria vir de volta. Saudades da Júlia. Falando nisso, isso, eu já queria puxar para outra pergunta, que é sobre as tretas, né? Nossa, pode toca, puxar. Toca, vai no cantão aí. Pode crer. Não, peraí. A pergunta. Peraí, deixa eu... Porque, assim, eu sou protagonista de pelo menos duas. Não, posso quero, ser demais, puxar, de pelo menos eu duas. Eu quero puxar Ips Slytherins aqui. Aqui, ó, grupos, ó, a pergunta é exatamente a seguinte. Grupos grandes sempre brigam. Vocês também seguem essa regra? Sim, nossa, com muita força. Sim. Arranca rabos gente... no grupo e no PVT, né? Cara, então, assim, o pior que o grupo do Fuleiros, o que que acontece? Por que que a gente briga tanto? É que Nath, Batata, lindíssima, meu Deus do céu, Core. Ah, um beijo aí pra pessoas que eu não sei nem ler o nome, porque não sabe colocar um nick normal. Aí... Você tá entendendo por que a gente briga? Beijo, Beca! É, não, a gente briga porque, tipo assim, todo mundo aqui, né? Não é que a gente tem um gênio forte, tem personalidade forte, porque isso é coisa de gente otária que acredita em si, né? Mas o nosso ponto é que, tipo assim, a gente discorda dentro da inteligência que a gente tem. Não foi gratuito, você sabe que não foi. Foi gratuito. A cara do Gabão. Admita. Foi não, cara. O Gabão tá dando um treco ali, velho. Não foi gratuito. Foi gratuito, cara. E aí, deixa eu terminar, caralho. Você não para de me interromper um segundo. A gente discorda com muita opinião. Tipo assim, a gente não discorda simplesmente falando não concordo e foda-se, somos do grupo. A gente fala, não concordo. É tipo o Gabão gostar de... O Gabão e o José, por exemplo, gostar de stripper zumbi, por exemplo. A gente discorda de uma forma saudável e tem toda a base pra discordar disso. A gente, tipo, acaba tretando, só que, tipo assim, tem dias que a pessoa tá comendo testosterona pelo jeito, ou então... O bêbado pra caralho, ou então simplesmente gostou de um episódio de série de dragãozinho, e aí, cara, a pessoa se torna infantil a um ponto de, tipo assim, dar rage quit. E aí, cara, acontece. Olha, eu tenho uma explicação que, aliás, eu acho que mais curta e mais simples que a do Felipe, que é: podcaster é um bicho que tem um ego enorme. E eu falo isso, tipo assim, por mim mesmo, cara. Eu tenho um ego enorme. O Felipe tem um ego gigante. Mas eu vou discordar. Eu vou até que a gente. Cadê o Cid? Obrigado, Rafael. Mais um erro. A gente tem, mas a gente convive bem com isso. Eu tô falando isso. Sim. Eu acho que acontece quando a gente tá na casa dos outros. E eu acho isso muito incrível. Que, tipo, principalmente quando nós três aqui somos convidados, a gente doma a parada de uma forma que a pessoa perde o controle. Que o nosso ego, ele é tão. Que ele é tão, nosso ego é tão inflado nesse sentido que a gente come, absorve tanto a alma do podcast dos outros e, tipo, a pessoa morre. Tipo, assim, o podcast ela vira o Fuleiros Pop 2. Geralmente é isso. Coitado do Giovanni, fala GamerCast, aliás, um abraço. Nossa, o Giovanni que a gente solta. Vai, a gente avassala, assim, da forma. Aliás, teve uma pergunta lá atrás que perguntou se a gente se conhece, né, se conheceu e tal. Eu conheci o Giovanni. Lá do verdade, Fala GamerCast. O Giovanni que quase cometeu. O Giovanni passou em Ribeirão. E aí ele me ligou e a gente se encontrou e foi do caralho. Um grande abraço. O Giovanni é uma das melhores pessoas que eu conheço. É um cara mais bonzinho do mundo, assim, muito fofo. E foi da hora o nosso encontro. Assim, foi quase um web na Tem uma pergunta aqui da namorada da Nath. Da live. Ela perguntou se. É, com as pautas são dedicadas. Assim, não tem vencedor. A gente joga, às vezes... Eu queria falar uma coisa. As minhas pautas nunca são levadas a sério. E é por isso que eu queria montar outro podcast. Ai, gente. E é por isso que a gente briga. O José geralmente é o cara que lança e a gente fala, vamos gravar tal dia, o José fala, vamos. Aí chega um dia e diz, galera, não vai dar não, tô apertado, fiquei até com os cabelos brancos essa semana. É isso que rola. Respondendo aí a Yagami, namorada da Nath, é isso? Namorada da Nath. Namoradinha. A minha namorada incentiva o meu projeto. Ó, Eu falei pra ela, ah, vamos fazer live do Fuleiros hoje. Ela falou, eu vou assistir. Grande Cadê salve! Vocês? Grande Olha, salve. Inclusive, qual é o nome dela, Nath? Pra falar, pra gente falar Alessandra. O nome dela. Alessandra, oh, não assista a Snyder Cut, não seja um incel igual sua namorada. Alessandra, isso sim, ela vai assistir comigo. Não seja otária que nem a Nath. Eu quero mandar uma entrada pra Alessandra aqui, que é, ó, Alessandra, se quiser altos podcasts sobre Deleuze, Mesaros e outros. E grande elenco. Só encher o saco no Instagram do Fuleiros Pop. Pode encher o saco. Não, manda filho, enche o saco da Nath mesmo, cara. Cara, outra coisa que, tipo assim, falando de pautas no geral e de brigas no geral, a maioria das pautas que a gente monta e das brigas também, geralmente são em cima de comentários de ouvintes. E a gente, tipo, cara, assim, é que a gente não lança isso pro ouvinte ver, mas o que a gente fala mal de PV no nosso grupo. Tipo, ó lá o ouvinte médio dando opinião sobre coisa que ele não entende. Assim, ó, a gente é otário nesse nível. A gente é. A gente é, José. Mas quem nunca falou mal, né? Eu quero defender aqui esse podcast agora. Porque assim, eu acho que a gente define a pauta fácil porque a gente pensa mais ou menos parecido em questão de cultura pop. Sim. Por assim. Mesmo que a gente tenha diferenças, por exemplo, ah, de repente o Felipe não gostou do filme, eu gostei, e a gente vai falar sobre o filme, eu sei porque o Felipe não gostou, ele sabe porque eu não gostei, mas assim, a ideia geral daquilo é muito parecida, sabe? A gente sabe como é que cada um entende cultura pop. E num geral, é muito parecido, assim, que é o lado... como o José falou mais tarde, Chico Barnesco da coisa. O sonho do Fuleiros Pop, na realidade, é ser um grande Chico Barney. Essa é a grande realidade. A gente trata o Fuleiros Pop com essa seriedade. Entendeu? Então, eu só conheci o Chico Barney muito depois a gente já ter montado o formato Fuleiros. Então, tipo assim, não, pra mim, pelo menos, não teve influência nenhuma da Acho que pra ninguém. E outra coisa, a gente é muito aberto. Então, vamos supor, a pessoa quer falar, se não for muito, assim, a mais, assim, um negócio muito além, como acontecia com a Júlia, que ela propunha uns negócios, pô, vamos falar de The Sims? Não vamos falar de The Sims, porque, pô, não, sabe, não tem a... Então, assim, mas a maioria das pautas que são sugeridas, não há uma discussão se vai ou não. A gente fala, porque é legal você montar uma equipe também que seja, que se discorde entre si para gerar conteúdo. Porque não, cara, todo mundo tem que ter uma opinião um pouco discordante, mesmo concordando. Isso, porque se você fizer um episódio, senão viram os doidos nerds lá. Vira o bola nerd. Primeiro que é chato, e segundo boa que perde ameaça. A alma Fuleiros, né? Eu acho boa que é uma filhaça. Ó. Essa piada foi muito boa. Essa foi. Faltou só um sotaque, mano. Se tivesse um sotaque. Caralho, eu ia desmaiar aqui, eu acho. Então assim, se tiver muito concordando com o papo, não é Fuleiros, velho. Não tem um episódio onde todo mundo concorde com a mesma coisa. Tem projeto, não, né? Ah, não tem como. Não, tipo, a gente pode concordar em certo ponto, mas. E nem faz sentido isso. O José vem lá e fala alguma coisa, então eu venho falar, cada um. Então, não, porque outra eu acho coisa. Que a parada também da visão. A visão dentro da pauta. Por exemplo, a gente está discutindo. Tipo, a gente tem visão dentro do grupo. E quando tá gravando, já vai ter. Ou já expande disso um pouco mais. Pode discutir. Que, tipo, a gente tem muita gente se provocar também, né? Sim. A gente se provoca. Não, cara, a alma do Fuleiros é provocação. E é mais aliás, comum um de beijo pro falecido a Bujanra aí. Que a alma do Fuleiros Pop é uma Bujanra, cara. E tem vezes que a nossa discordância é muito realmente bem grande de causar treta, né? Sim. E nem por isso eu acho que é o que faz acontecer na realidade. Sim. Apesar de ter tido, Cid, uma das grandes tretas do Fuleiros, que é a pergunta, foi por conta de discordância É, desse tipo, assim. Foi uma parada tão... Nossa. Eu acho que fazia tempo... Cara, desde aquela época... Do que eu tô pensando, do Game of Thrones. Do Game of Thrones. Game of Thrones, do final do Game of Thrones. Cara, a do pensionista, o Gabão não tava no grupo. Eu não tava no grupo. A do verdade, o Gabão tinha saído. A do pensionista foi a melhor. Ele tinha saído. Gabão não tava. Dessa treta, eu não participei. Não, o Gabão não participou, mas eu tava mandando todos os prints pra ele. Porque, tipo assim, eu estava, mas não estava. Entendeu? Eu tava no minhocão, assim. A gente já tava tão distraído, se vitimizando, se colocando nas posições bem machistas, bem tudo assim, que a gente não tava aguentando mais essa pessoa no grupo há muito tempo. E aí, o Cid arregaçou, na verdade, assim, o Cid cuspiu, socou e a Nath colocou o braço. Porque, tipo, o Cid mandou um cria vergonha na sua cara, você tem 40 anos, de uma forma tão brusca. Na boa, depois da... O cara tem a minha idade, mano. Eu imprimi uma foto do Cid e coloquei na porta de... na porta do guarda-roupa. Cara, eu fiz questão de não participar da treta, porque eu sabia que a pessoa ia sair. Comedor de casadas. Mano, vocês falam dessa briga aí, eu lembrei de tipo, porque assim, há um combinado do que se fala, né? E ali já tava... O clima já tava pra se amassar. Eu tô querendo justificar uma parada que é o seguinte, chega uma hora que você se alia a certas situações pra render a parada e pra sustentar aquilo, porque assim eu podia inclusive, ele ficou 30 dias e todo dia repetindo a mesma coisa, a mesma isso mesmo antes do Gabão sair, já vinha esse papinho. Eu podia ter ignorado, tipo, falado assim, pô, valeu, Fred, só isso, mas não, Não, você sabe o que rola? Sabe o que é o mais do filho da puta dessa história? Que agora eu vou explode. O cara chegou num ponto que eu não sei porquê. Democratismo, eu juro por Deus que eu não sei porquê. O cara boicotava áudio dos episódios, mano. Cara, um dos melhores episódios que nós gravamos, que foi... já aconteceu faz... Por quê? Mas ele tinha uma sina específica com o Gabão. Com o Gabão. A real é essa. Por que não fudia o meu áudio, o seu, José? A voz do Gabão é limpa, mano. Mano, eu nunca fiz nada pra esse cara, velho. Eu nunca zoei esse cara em nenhum lugar na minha vida. Qual que treta... Cid, resenha de bar, meu puta. Sim, não, eu sei disso. Eu não tô dizendo que... Eu não tô defendendo o cara. Tô dizendo só que você zoou. Mas é motivo? Cara, mas não, olha, claro. Das pessoas que zoam os outros aqui, eu sou o que zoa mais. Eu zoava o Requerido muito mais que o Gabão, de formas muito mais cruéis. Hein, Gabão? Eu, eu zoava assim com a pessoa... Não, quando eu vou pra pisar... O cara ficou doído, sabe? Cara, sim, quando tá na alma do cara. Mas o cara foi embora. Não era nem coisa de zoar, sabe, comigo. E você sabe? Era coisa, tipo assim, de conteúdo do podcast mesmo, de tipo assim, ah não, isso daqui vai levantar muita polêmica, vamos tirar, sabe? Cortava suas coisas. Quase tudo que o Gabão. Não, mas isso, mas José, isso já fazia. Não fazia um tempo, mas parou de acontecer um tempo. É, assim, no início era bastante, realmente. Então, mas isso já não é treta, você sabe? Eu acho que quando a partir do cara começa a sabotar a parada. A minha única teoria, e que a gente, e, tipo assim, depois eu e o Gabão chegou no consenso que era, é que, tipo assim, a pessoa gostava de se diminuir, porque, tipo assim, não era só o ponto do vitimismo nem nada, mas era o modus operandi da pessoa. A pessoa tinha aquele estilo de vida. Então, tipo assim, não era só a parada de uma pessoa olhar com ele, tentar cuidar e como. Não era. A parada do cara não, que ele gostava de viver naquele ciclo, que tipo assim, ele mas necessitava... é pulsão de morte total, sabe? Não, tipo assim, sim, total. Aquilo ali é papo pra pegar mulher. Não, mas assim, que papo escroto, né, velho? Reclamar de valor de pizza e Coca-Cola pra mim foi o ápice, velho. Mas você não vê que tem um monte de gente falando aí no Instagram, rapaz? Nesse papinho sim. Dele, hein? Sim. Só que ele vai ficar restrito a uma parcela. Não é pelo papo, não é pelo papo. Porque quando não é pelo papo, não é pelo papo. Papo não é quando, papo. A moça, quando a moça tem acesso ao papo, é onde ele se fode. Porque ele não se garante, mano. Entendeu? Aí ele vai culpar o quê? E digo mais, não se garantiu. Nunca se garantiu falando inglês, nunca se garantiu como pai, nunca... Mas é por isso que eu falo que, tipo assim, antes que o Felipe venha falar mais, é por isso que eu falo que, tipo assim, por mais que a cara do Galvão. Por mais que a pessoa fale que, ah, não, ah, as pessoas me perseguem, ah, as pessoas falam isso, isso, aquilo de mim. A pessoa que fala isso, ela tem um prazer ainda maior de denotar isso. Por quê? Porque ela tá colocando, tipo assim, olha só como eu sou o centro das atenções. Olha só como as pessoas desviam a atenção para mim. Olha só como as pessoas me perseguem. E não é isso, sabe? Tipo assim, a pessoa, na maioria das vezes, tem um complexo paranoico que ela coloca, tipo assim, ah, meu Deus, eu estou sendo perseguido. Eu não posso falar sobre isso. Ou então, ah, meu Deus, se eu falar sobre isso, tal pessoa vai aparecer aqui em casa. E tipo assim, cara, tal pessoa tá cagando. Na maioria das vezes. Cara, sabe o que foi o papinho que me deu raiva? Foi o papinho do tipo, fui na casa da mina e o pai falta dela tinha bar, um cara, falta bar pra esse cara, truta. Falta bar, porra, falta resenha. Eu com meu golzinho. Falta de tudo um pouco, né? Mano, falta segurança, falta amor próprio. Segundo a justiça, falta terapia. Pensão. Falta tomar no cu, sabe? Falta. Ai, cara. Ó, o cara que não se garante. Vamos pra próxima pergunta. Não, rapidão. O cara que não se garante no gogó, mano, ele não é nada na vida. Qualquer pessoa, homem, mulher, tudo. O segredo ele tá em como você consegue levar a tua própria lábia. Como você consegue encantar as pessoas. Mas eu gosto muito do inglês dele. É muito bom. Background. O Cid, que tá no 15º cômodo da casa dele, porque ele é milionário, e aí ele tá nessa live mostrando quantos cômodos ele todo tem. Mês. Esse é o objetivo do Cid. A live foi pra mostrar cada cômodo da casa dele, que já foi pra uns 30. Ele tá mostrando agora... como ele projeta a casa. Ele quer mostrar que ele é o rico de verdade. Agora ele tá no terceiro andar. Ele é o sugar daddy do Fuleiros Pop. Caralho, pior que é. Sugar sonho, viu? Sonho. Toda vez que eu mutei aqui e tirei o vídeo, foi justamente pra ninar minha filha, porque ela acordava. Aí você colocou ela perto do uísque, né? Não funciona mais. Tem essa história. Mas aí eu acho que já tava na hora, inclusive, de mamar de novo, então eu tive que sair do quarto e voltei aqui pro coitado do pai. Que não tá fazendo mais que a sua obrigação. Bora pra próxima pergunta? Com certeza. Vamos sim, vamos lá. A próxima pergunta. Não é uma pergunta, é uma afirmação. A pessoa mandou aqui. Eu amo a história da acumuladora. Cara, lá vem. Eu concordo que a história da acumuladora é muito boa, mas a história do Fred sobre a cama elástica do terror é muito melhor. Cara, esse cast. É porque vem a história do acumulador e logo vem essa história do Fred, velho. Essa história é a história mais maravilhosa. Eu nunca vi uma risada tão boa do Gabão chorando, né? Dele chorando. É muito bom, cara. É uma cheia de sangue, nossa. Eu nem achei uma história boa. Nossa, cara, essa história. Cara, aí é que tá. Tipo assim, porque a história pode ser boa, mas a forma como. como se conta a história, sabe? É o que entrega, é o que dá a entrega da coisa. É. Tipo assim, sim, eu fui a pessoa que... A gente, o clima também não estava muito bom. Exatamente, tipo assim, eu fui a pessoa que... Eu acho que eu que editei nesse episódio. E daí, foi. Tipo, assim, tipo, eu falei, olha, esse é um proibidão, tava guardado. É, tipo assim, cuidado. Pô, a história do Gabão eu lembro, cara. Nossa, acumuladora. Tipo assim, inclusive, rolou uma imagem nesse grupo de WhatsApp que a gente tem. Eu já tô, cara, vermelho, ó. Eu tô coradaço. Pra mim, Gabão, aquela imagem não faz jus à história. Porque a que eu mandei ontem, né? É a que eu mandei ontem, cara. Nossa, cara, ontem, essa madrugada, praticamente, eu fui muito assertivo em duas imagens. Essa e uma que eu mandei do Gabão falando que em 20 minutos de filme, eu mandei a foto de uma pessoa, né, ontem. E ele falou, cara, como eu ri, da pessoa segurando a tigelinha assim. Acumulador é o seguinte, ó, acumulador é uma daquelas aventuras universitárias que você só vai ter na vida universitária, dificilmente. Um beijo pra Gabriela, minha namorada, que tipo, fez um circuito inteiro aí de passos dentro do condomínio ouvindo esse cast. Inclusive, ela riu muito dessa porra da acumuladora, cara, porque, mano, ela passou mal rindo da história do Fred, enquanto o Mico. A gente tem que dar uma pausa aqui e parabenizar o Felipe, porque ele lembrou do nome, né? E, pô, tendo tanta namorada, lembrar do nome da namorada. Parabéns, você é um exemplo babaca. Seguido, o Cid é muito babaca, mano. Eu vou entregar seus pontos, Cid. Eu tenho o Instagram da Rudine. Tem o Instagram da Rudine. Fique esperto. Não, mas jogar sujo vale? Vale. Quem não deve ter, meu amigo. Não, não desse jeito. Entregar o Cid. As conversas não, ainda privadas. Tem muita conversa aí dentro do fuleiro. Mas o que eu tava começando a falar, tipo assim, entrou nisso, é que justamente, sabe, sobre esse negócio da entrega da história. Tipo assim, tem toda uma diferença que eu não quero entrar nesses pormenores aqui, porque senão vem entrar muito numa conversa chata de narrativas. Técnicas de... Estudante de letras. Ai, meu Deus. Como que caraca, você existe estudante de letras ainda? Como que você coloca... Ó, fala mal de letras não, que eu fazia. E é por causa disso... Se formou? Pra pergunta... Não. Então, já diz muito sobre o curso. E é por causa disso que eu vou ir pra pergunta da Yagami, que ela mandou aqui na live, que é... Deixa eu perguntar. Tipo, vocês citam nomes aí de boas e fica tudo bem? Não tô com medo de me fazer um processinho? Já rolou, mas a gente tem literalmente advogados que cuidam disso, então... Mas a gente não tem dinheiro pra pagar. Vocês têm, não tem nada. Aquela coisa, processa cara, isso, não vai ganhar, truta. Felipe, fica aparelho, fica aparelho Itália, Sicília, máfia. Vocês querem o quê, bicho? Não, mas é que tá. Não é que nem que tenha. Não é máfia do submundo, né? Tipo assim, a pessoa. Teve uma pessoa que já falou, tipo assim, ai, fica esperta, porque senão a gente coloca isso no mandato judicial, sabe? E tipo assim, cara, foda-se, sabe? Tipo assim, cara... Já teve mais de uma, inclusive, tipo assim, já chegaram cartas do Ministério Público pra gente, cartas públicas. Manda aí, seu pau no cu do caralho! E aí a gente só olhava assim, não, beleza. E a gente tinha um advogado na época que, né, saiu também do grupo, tudo mais, do Fuleiros. E agora tem a Nurami, um beijo pra ela, inclusive, cara, que é muito bom. Eu posso trabalho diretamente com o Bolsonaro, inclusive. Então... Ô Felipe, eu posso citar uma agora. Então, vou fechar aqui essa live. Tenta aí. Eu sou daí, fica pro defensor mesmo. Tipo assim, viadinhos, desculpa, homossexuais. Notificação judicial era o. Como que é o nome daquele otário mesmo? Do pornô? De bengala? Isso! Aquele otário do pornô aqui de bengala. Genial! Vamos receber outra situação. Verdade, né? Tinha essa história. Podia ser o Big Mac também, né? Que um, pra mim, mano, pra mim o melhor nome de ator pornô brasileiro de todos é o Big Mac, mano. O cara é Big Mac, olha isso, truta. É muito bom esse nome, mano, Big Mac. Não, o Gabão, se eu tivesse um tênis de 20 centímetros, meu nome seria Big Mac, certeza absoluta. Exato. O Gabão fala disso, mas no dia do cast de pornô ele mandou essas coisas do Big Mac, no caso. No grupo pra gente, eu lembro de ver. Aliás, cara desse lado. Não escutem esse cast, por favor. Escutem o cast 39, inclusive. Um cast excelente, é Gabão brilhando como estrela no céu. É o Gabriel full reacionário, assim, bêbado pra caralho, tiozão, sabe? Fumando, as coisas tristes. Não é querer pagar de reaça, tipo assim, ai, nossa, pô, não é errado e essas coisas. Mas, tipo assim. Mas é, galera. Mas, ó. Kid Bengala, um cara que posta vídeo falando, tipo assim, ai, pra que que eu vou querer direitos trabalhistas? Ai, eu adoro comer mulher, kkkkk. Tipo assim, um cara desse vai querer processar a gente porque a gente falou que ele é um otário? Ô, José, você tem um pênis de 28 centímetros? Você não tem. Comercialmente. Pensa no seu lugar, truta. Você não tem um pênis de 28 centímetros? Quer que eu mostre? Eu quero! Põe essa miséria pra fora aí! Põe essa miséria! Se não passar do meu terceiro molar, truta, você não... Caralho! Cara, pesado, agora, resenha fora, desculpa, eu passei do limite, olha, gente, desculpa aí, chama lá. Eu passei, não foi legal isso. Eu esqueci, eu tô numa quadra de futebol, eu esqueci. Cara, tem uma coisa que eu falo que é, depois de um fardo de cerveja, cara, tudo passa. Tudo passa, Bora pra próxima pergunta, então. Próxima pergunta. O Filipinho tá assim, numa constrangida, assim, foda. Não, vamos logo, já tá 3 horas nessa resenha. Na real, eu tô cansado. Eu tenho que ser já foram 2 horas de live, a gente respondeu 5 perguntas. Semana tá aquela pesada, sexta-feira, geralmente. E hoje ainda caiu o WhatsApp, cliente enchendo meu saco, foi uma parada assim, enfim, acumuladora. Bebe uma coquinha. Já se viram pessoalmente? Infelizmente, não. Mas já rolou, já se viram pessoalmente? Não, infelizmente, não. Mas já, infelizmente, eu tive a oportunidade, só que no dia o Gabão tava num ponto de Ribeirão, ou tava passando por outro, e aí não deu, Tinha planos pré-pandemia pra isso, né? Tinha. Mas, pior que tinha churras e tinha churras na vinícola da minha família, inclusive, que a gente ia combinar já lá. Mas morreu. A cara do Cid. Vinhedo. O Cid não fazia parte na época, não, mas ele iria. Mas ele iria, porque foi um pouco tempo depois. Estamos aguardando aí. Ah, quando todo mundo tiver vacinado, vamos, mano. Assim, ou seja, nunca. Meu Deus. Na verdade, só a Ana que já se encontrou com... Ana, no caso, ela morava em São Paulo e era vizinha da Júlia e namorava o primo da Júlia, inclusive. Ah, teve essa história também. Tinha várias histórias, inclusive. É na época que o Fuleiros era bairrista, né? Que as pessoas, elas se conheciam. Né? Tá bom, essa era a palavra? Ué, total. Ai. Ana conhecia fulano, que conhecia Cicrano, que morou com Beltrano, isso é bairrista pra caralho. Sim. Pior que é verdade. Então, outra pergunta. Essa daqui, infelizmente, a gente não se viu ainda. Ainda mais agora com pandemia. Por que vocês implicam tanto com o assunto heróis? Puta que pariu. Pois é, por quê? Eu posso responder? Olha, eu nesse momento eu tô falando aqui por mim, não tô falando pros meus colegas Cid. Mas eu já concordo. Mas é que, tipo assim, cara, pra mim, assunto herói levanta muito na discussão que, tipo assim, além de um serviço estético, como tem Zack Snyder, e vai ter outras perguntas falando sobre menino Zack Snyder. E, tipo assim, cara, pra mim, uma coisa que o cinema de herói provoca nesse complexo da sociedade hoje em dia, essa questão... É a cor vermelha. Toca, Zé, toca! Não, não tô te dando, não, truta, não, toca! Não é nem um negócio tipo assim. É que, cara, a cor vermelha, beleza, entra na cor vermelha. Ah, eu eu não gosto de super-heróis porque eu sou socialista. Ai, tranquilo. Não, mas assim, tipo assim. Não, vem muito, tipo assim. Lembrei da pessoa. De tipo assim. Ai, nossa, meu Deus, eu vou gostar do. Lembrou da pessoa, né, Felipe? Lembrei. Já tá uma tristeza aqui. Não, mas isso até é uma crítica burra, cara. É uma crítica burra, querendo ou não. Porque, tipo assim, entra na primeira camada, sabe? Não ultrapassa disso. Pra mim, herói tem tudo uma querendo cara, ou não, uma agência. Herói é bobo. Herói é bobo e a esperta acerta de ter falado isso. Não é que é bobo, cara. Tipo assim, é bobo, mas só que... Tipo, do Gabão, amor, a maioria do cinema hoje em dia... Tem um negócio bobo. É bobo. Cara, na boa, eu gosto de cinema. É bobo e quem assiste é mais retardado ainda. Então, mas ué, assim, filho tá, da puta. Pra mim, o problema tá em ser bobo e querer colocar em si uma grade maior, uma validação maior, só porque você tem. Levar muito a sério, né? Não. Sim, levar muito a sério, porque você tem certos requisitos morais que você mesmo... O problema é que o vírus sempre se leva muito a sério. Tá colocando, sabe? Acho que você tá respondendo. Tipo assim, os problemas morais de filmes de heróis são problemas morais que são colocados dentro dos filmes, que eles mesmos estão respondendo e que eles acham que saíram melhores por causa disso. Tá respondido aí, eu não vou. Eu acho que eu que sou o maior hater de filmes de super-herói de todo o Fuller's Pop, na minha opinião, é que assim. E de The Sims também. Não, cara, The Sims até que é melhor que super-herói, porque eu acho que tem um entretenimento muito melhor do que herói. Eu acho que filme de super-herói. Ele atende a um tipo de cinema que, pessoalmente, não me atrai. Uhum. Eu prefiro assistir Velozes e Furiosos, que é o mesmo... Tá no mesmo patamar, do que herói. É a mesma estrutura, né? É a mesma estrutura, só que o super-herói, ele tende a se levar a muito a sério. É o que eu tinha comentado. Tipo, o pessoal que curte filme de herói geralmente leva muito a sério o plot. Não, mas não é só o pessoal, não. Não é só o pessoal, não. Não é só o pessoal. O filme de herói também se leva muito a sério. Se fosse só a galera fã dele. E tem uma coisa da coisa do quadrinho também. Do universo de quem consome quadrinho. Que tende a ser uma galera. É o cabaço maior. É o cabaço maior. Não, mas tende a ser uma galera um pouco mais velha. Né? Porque o quadrinho. Saiu de moda lá nos anos 80, né? Acho que a quantidade de gente que consome quadrinho hoje, para quem consumia quadrinho nos anos 80, é muito menor. É bem menor. Muito menor. Então, eu fico meio assim, não com um fã, né? Porque é a mesma coisa que você fala assim, ah, mas o que estraga o super-herói é o fã. Não é isso. É, o que estraga Jesus é a fã. Pra mim, fica muito... Exatamente, concordo. É, pra mim fica muito superficial a coisa do super-herói. E aí quando você lança um filme que ele é de médio pra bom, e que fura a bolha, como foi, por exemplo, alguns filmes do Batman, teve agora Joker, os filmes da Marvel, Joker agora. Da Marvel, uhum. E teve agora o Coringa, o Coringa, uhum. Que ganhou o Oscar de melhor ator e tudo mais, são filmes que furam a bolha, é. Geralmente esses filmes que foram a bolha, que tem uma crítica, que tem uma camada realmente que não é nada superficial, o fã de quadrinho reacionário de 40 anos não suporta. Fala, nossa, roteiro do Looney Tunes. Eu tenho opinião de filme de herói, a mesma opinião que eu tenho pra filme de herói é pra filme de terror. É a mesma. Mesma opinião. Qual que é? Tem que falar, porque eu ouvi. Porque ficou. Ficou muitas produções, acabou meio que deixando o tema super aquecido demais, assim. Aí você vai assistir um filme de terror que o único recurso que ele tem é o jumpscare, de você assustar. Mas assim, não, mas tem filmes de terror que são... Tem outros filmes de terror. Só que eles entram nesse pacote e acabam ficando que é a mesma coisa... Dos filmes de super-herói. Tem tanto filme de super-herói igual era o filme de Faroeste nos anos sei lá, 40, 50, né? Entendeu? A minha crítica é que, assim, super... É... Tem muito. Tem muito e não precisava ter muito, assim. E que chega uma hora que a criatividade, ela fica... Exatamente, Cid. É grana. É exatamente isso. Lógico. Cinema é grana. Exato. Mas aí, daí eu não gostar disso, eu entendo que é uma coisa pessoal. Entendeu? É uma coisa que eu não gosto. Eu acho que tem... Mas se eu puder atacar também, eu vou. Espaço e tem... Não, é por mais que... Fala aí, Cid. Quem queira assistir isso. Querer enxergar a arte nisso, aí não. Aí eu tô com o Scorsese. Eu tô falando assim, o cinema de herói é um cinema que foi descoberto, é a questão do financeiro, né? Então, deu tão certo e isso é uma fórmula básica. Eu faço filme aqui e faço em escala industrial mesmo, se fosse uma montagem ali, filme 1, 2 e 3, eu faço, certo, crio um universo da MCU, faço não sei quanto tanto, tem lá, recorde de bilheteria. E aí, o que acontece é justamente isso, ou seja, tem que vender o maior quantidade de ingressos possível. Agora, o que a gente precisa é assistir. Aí eu tô com sucesso. Aí eu tô com sucesso. É o famoso blockbuster, né? É um cinema... É o famoso filme de família, né? Mas assim, entre assistir um blockbuster, tipo assim, MIB, Homens de Preto, e assistir Superman, eu prefiro assistir o MIB Homens de Preto, porque não, é uma coisa, olha, que talvez vai me surpreender um pouco mais, assim, vamos dizer assim. Eu tenho uma coisa que cabe um pouco com a crítica que o Gabão fez, que é tipo assim, sei lá, o pessoal, ele gosta de levantar muito pra um patamar que não chegou, sabe? Tipo assim, ai, filosofia do Homem de Ferro. Ou então, ai, nossa. Pô, se levar a sério, a gente acabou de falar disso. O filme, o pessoal. E outra coisa que também, o cinema de herói, o que estraga mais ele ainda são os canais de YouTube. Assim, piora ainda mais. Os reviews, né? É, os reviews, a galera vendo coisa onde não tem, tipo, uma série agora também de herói, assim, que eu vou te pode desculpar. Felipe, isso eu falo mais, cara. Não é nem cinema de herói, é cinema em geral, sabe? Tipo assim. Ai, sim, sim. Explicando o final de Inception. O peão caiu. Explicando o Interestelar. Nossa. Explicando o final de O Menino do Pijama Listrado. O final que ele era judeu e morreu. Né? Tipo assim, nessa no muito num culto de tipo assim. Ah, não, mas existem várias curiosidades sobre o filme que são sanadas numa aula de história de segundo ano do fundamental, sabe? E, ok, eu posso estar sendo elitista foda agora? Sim, estou, mas só que é que tá. Cinema, se você for aceitar que cinema é arte, arte é uma coisa elitista. Bom. Sim. Então, sim, sempre foi, mas até aí... E aí que tá, eu não tenho nenhum problema com o cara que assiste Velozes e Furiosos e fala, puta que pariu, mano, que da hora, o The Rock quebrou um não sei lá o que com uma mão, cara. E tipo assim, nossa, não, cara. E outro, José, vou te cortar rapidinho, a gente já falou sobre isso, é por causa desse filme, de um blockbuster desse, um Velozes e Furiosos e tal, que às vezes tem um filme de cult que a gente gosta, porque a grana tem girado dentro de Hollywood, o pessoal precisa de financiamento, então, cara, às vezes é por causa do Velozes e Furiosos que é um curioso, faz um sabe? Blockbuster pra poder patrocinar um filme menor, não, né? Mas... claro, sempre foi assim, gente. A gente que tá no Brasil, tipo assim, países como o Brasil, Espanha, Argentina, América Latina em geral, vários países da Europa têm editais para produzir cinema. Então você vai ver vários filmes de arte aqui. Enquanto Estados Unidos vai sustentar o mercado com o quê? Com lutinha de hominho fantasiado, cara. Eu acho quando você fala lutinha de hominho fantasiado, o problema não é filme de super-herói. Nem a massificação do filme de super-herói. O problema é só ter isso nos últimos 10 anos. 10 anos, 11 agora, 12. A gente tá indo, mano, a gente tá indo pra 12 anos. Sabe, enjoa, cara. Né, velho? Puta que me pariu. O problema não é o filme do super-herói, nem a massificação que isso provoca, nem o dinheiro que Hollywood ganha. Você foda-se, porque o cinema tá nesse favor. O problema é que, mano, chega, tá bom já. Você tem 2021 querendo ver o filme do Batman, mano. Do Snyder, sacou? 2021. Sossegue esse rabo aí, vai assistir outra parada, truta. Mas aí a gente entra naquele negócio. Tô sentindo, Gabão. Tipo, né? Beleza. O filme não é produzido pra passar uma ideia. Hoje em dia se enganam aquelas pessoas que acham que arte é feita pra evocar alguma emoção, é feita pra você se construir como sujeito. Se enganam as pessoas que pensam nisso. Já parou de ser isso faz tempo, né? Sim, exatamente, se enganam faz tempo. Porque, tipo assim, hoje, mais do que nada, tipo assim, com a indústria cultural, a arte virou, antes de mais nada, um produto. Você vende, você... É, gente, assim, a arte nasceu e morreu no renascentismo. Depois disso, tudo é comércio. Antes e depois disso, só foi comércio. Só isso que eu tenho pra falar daqui. Antes eu ainda posso discordar, mas depois realmente, cara, tudo foi feito. Cara, só virou comércio. Próxima pergunta, beleza. Grande abraço pros dadaístas. Grande abraço pro cara que só goza se ver uma mulher peituda e gostosa fantasiada de herói. É só isso que o nerd filho da puta não, pensa. O Gabão fez uma provocação, cara, que pra mim ela é válida. Pra mim, tipo assim, ela é muito válida por causa dos dadaístas, que é justamente isso, sabe? Tipo assim, os dadaístas tentaram quebrar um círculo. Por causa de, tipo assim, ah não, arte agora não é mais arte em si, arte agora é o discurso. Mas só que eles elaboraram o discurso como algo que é, tipo assim, aquele negócio do círculo de conhecer, sabe? Tipo assim, agora, beleza, você conhece a piada interna, saca? Tipo assim, parabéns, você faz parte do clube. Sim, é o negócio lá do... Agora me dê aqui nosso complemento para o som. É bom. Deixa os garotos brincar, né? A próxima pergunta é pra vocês, quem foi a pessoa mais legal que entrevistaram? Olha... Bacurau, sem dúvida nenhuma. Bacurau, sem dúvida nenhuma. Eu não estava Bacurau. Mais... Concordo. Cara, é porque Bacurau, tipo assim... Foi incrível. Aqui, cara, não foi uma entrevista, a real foi essa. A gente ouviu três amigos conversando. E aí, de vez em quando, a gente lançava uma pergunta porque a gente não tava junto com eles em Cannes. A real é essa, na produção. A gente assistiu uma parada, né? É, a gente assistiu. A gente assistiu três amigos interagindo, foi Inclusive, tipo, partes editadas e tudo mais, teve coisas que não foram pro corte final e que também, entre eles se cortaram pra não sair. Porque, tipo, rolou algumas coisas a mais ali e tal, que a gente, tipo assim, só ouviu um pedaço. E aí, por exemplo, a gente pode citar isso, a Bárbara falou, ô Tardelli, peraí. Alô, Tardelli. Teve Tardelli surdo Lima, Cannes, Tardelli. É uma pessoa que a gente tem um saudade. Teve, né, viado? Teve, né? O Tardelli é uma pessoa... Padre. O Tardelli, inclusive, que voltou em outro cast pra gravar com a gente, cara, o Tardelli é uma pessoa muito gente boa. Muito, muito amável. Nossa, eu já busquei minha cerveja aqui 25 vezes. Ele é foda. Mas assim, de entrevistas legais, teve os jogadores de LOL gostaram muito, que é a Rebeca Zadra, uma das dubladoras, gostou bastante de ter participado com a gente, convidou a gente pra tomar café várias vezes, só que aí veio pandemia e tudo mais, ela mora em São Paulo. Eduardo Spor já esteve aqui, Marjorie Chian. Grande sonho que morreu grande muito sonho rápido. Grande sonho. Perguntaram aí que tá sobre as melhores entrevistas. Pra mim, olha, agora vão aparecer vários nerds de ai, conheço literatura. Cara, pra mim, Eduardo Spor não rendeu uma boa entrevista, mas tipo assim, isso não tem nada a ver com eu não gostar do tipo de literatura que ele escreve. Ok. Respeito, hein, José? Entendeu? Mas eu acho que foi legal pelo peso que o cara teve, assim. De que foi a primeira vez ele, que a gente... Ele palestrou fodido. Foi a primeira vez que a gente teve alguém que assim, precisou meio que se comportar e fazer a coisa redonda. Então, foi uma aula pra gente, assim, de por isso que eu acho que é importante. Principalmente pra você que foi o host, né? Exatamente. Por isso que eu falo do Bacurau, justamente por causa disso, sabe? Os caras do Bacurau, eles meio que, querendo ou não, eles se entregaram, sabe? Tava tipo assim, vieram de corpo e alma, né, José? O Tardelli voltou, né? O Tardelli voltou pra gravar um cult com nós. E nossa, eu ainda fiz uma das melhores. Ainda deu feedback, mano. Olha isso, que da hora. Meu cara, sabe, eu ainda fiz uma das melhores piadas com o Tardelli aqui dentro. Eu falei pra ele que toda vez que ele voltava aqui no Flores, eu sentia como se tivesse aquele episódio do Chaves com o Hector Bonilha, vai na. Cara, e ele riu ao ponto de passar mal, velho. Foi massa. O que mais teve? Teve gente que porque a gente tá falando aqui dos grandões, né? Mas... Teve a grandão atual, assim, teve a cartomante, a cartunista mais famosa dentro do Brasil atualmente. É, foi legal também esse. Foi eu que editei, não foi? Não lembro agora. Ah, não lembro, Nath. Teve entrevista também com patrocínios do tipo CCXP, que é o pessoal da Aliança Nerd, contando os eventos. Esse foi legal nerd também. Esse foi bem, bem legal também. Nossa, esse foi bem legal. Inclusive, a Daniela que participou virou amigaça nossa. Ouvinte nossa lá, que mora agora atualmente em Portugal. Gente finíssima. A entrevista de Alice Júnior também foi legal. Foi massa pra caralho. Eu sei que o Cid não tá aqui, mas Gil Barone e a Alice Mota vieram e tipo, palestraram fudido. E é um cast muito importante. Sim. Aí, né? Com a Netflix entrando forte, né, no poleiro. Que já tinha entrado antes com o Midnight de Gospel, né? Que a gente falou, assim. E com também com o Tardelli participou lá, o Milagre da Cela 7, que também é da Netflix. Com o Poço, que também é da Netflix. O Poço, a gente não teve. Veio alguém do Poço? Não, veio, mas a gente falou sobre. Eu tô com relação. Falou sobre. Grande Netflix. Ele tá correlacionando a Netflix. Entendeu? Aliás, que a Netflix. Netflix, é o seguinte: a gente gravou um episódio, a Netflix. Ouvintes que estão aí, repassem isso. Netflix, a gente gravou um episódio inteiro sobre Soltos em Floripa, que é da Amazon. A gente adorou. E a Amazon cagou pra gente. Então, Netflix, é uma chance de vocês... Não cagou. Tirando só o loirão que me respondeu no Instagram, cagou, grande honra, grande abraço aí pra loirão. Foi meu momento, mano. Foi legal pra caralho trocar uma ideia com ela. Mas assim, fica a dica aí pra Netflix. A Amazon meio que ela é. A Amazon sempre foi difícil. Ô, Netflix, fica aí a dica pra vocês colocarem uma grana aqui. A gente comenta sobre o que vocês quiserem, mano. A gente assiste. Já tem uma lista gigante. E assim, a gente já fez conteúdo. Ouça o nosso cult, Netflix. E aí vocês podem lançar um filme e a gente conversa, a gente grava um episódio. Eu nem falo pra ouvir o cult, sabe? Inclusive, a Netflix lançou também um reality show ruim. Do nível de Soltos em Floripa, que é aquele Brincando com Fogo, que é, cara, é horrível. Sim, eu assisti. Uma galera meio cara, a gente fez um cast sobre 90% dos reality shows do mundo. Então, cara, excelente cast, esse cast é muito massa. Esse cast é muito bom. Cara, esse cast tá foda. Foi uma qualidade. O Gabão fez uma brincadeira no início ali do cast perfeita. Com música. Ficou muito bom. Primeiro pausar aqui um pouquinho pra responder a pergunta que chegou daí a Gami também, que ela falou sobre Cidade Invisível. E, ok, eu sei que todo mundo aqui tem suas opiniões sobre Cidade Invisível, mas eu queria deixar aqui minha humilde opinião. Alessandra Negrini, Imortais, nosso. Sim, Alessandra Negrini. 16 anos. Bonitinha, porém ordinária. Grande série. Eu queria deixar a minha colocação sobre Cidade Invisível, que é tipo assim. Ah, tô falando que você tá tendo várias produções e tá questionando o sistema de. Sei lá, como que eu posso colocar. Saúde. Oi? Não, eu dei saúde pra Nath. Ah, tá. Não foi eu que. Ah! Ale, saúde! Não, assim, na verdade, um sistema. Na verdade, quando as maioria das obras culturais estão contestando, estão questionando instituições como a polícia, como o exército e outras coisas você vai e bota Cidade Invisível, que tipo assim, pra mim não passou de um Bom Dia Verônica com folclore, sabe? É folclore do Zack Snyder, Zeca Snyder, esse é o nome. Zeca Joe Snyder. Ai, José, eu entendo o seu ponto, mas assim, o nosso folclore, a cultura brasileira nunca foi tão abordada quanto agora em Cidade Invisível. Eu acho que é muito importante para gerações novas e blá, blá, blá. Você consome muita pouca coisa, então. Eu entendo isso, mas aí é que tá. Para mim não é desculpa para você tratar de um jeito tipo assim, ai meu Deus, olha só esse meia dúzia de mutantes caminhos do coração, mano. Cara, você está consumindo pouco material de folclore. Para começar, o folclore brasileiro que eles representam ali é o folclore, como posso falar, europeu brasileiro. Porque o folclore brasileiro é totalmente indígena. Então, não tem, tipo, o que apresentou ali. Eu tenho muitas críticas, Felipe. Não, eu tenho. Eu só tô falando que, tipo assim, querendo ou não, a Netflix hoje em dia é o ponto de acesso mais fácil para massa. Sim, entendeu? E é o conteúdo que tá mais prático. Eu entendo isso. E até eu pude falar que, cara, eu queria gostar no começo, sabe? Eu vi, achei, putz, cara, nossa, produção top, sabe? Os caras botaram um nível da hora. Tipo assim, só que, cara, quando você vai ver de folclore brasileiro, tipo assim, não são, tipo assim, ai, meia dúzia de pessoas que estão lá pra atacar o terror numa cidade do interior. Não, são tipo assim, saca que tudo, sabe? Saca Lovecraft. Eu criei um negócio terrível, sabe? Tipo assim, de porra, cara, você não mexe com isso, você não mexe. Você queria a realidade, né? O que as lendas contam. Exatamente, eu queria o que as lendas contam, sabe? Tipo assim, porra, cara. A maior crítica que eu tive quando eu comecei a assistir foi por que que isso tá passando no Rio de Janeiro e não no Amazonas? Eles botam assim. Você sabe que eu acho que assim, os caras, quando os caras vão produzir uma parada, eles pensam assim, porra, a gente vai fazer isso aqui pro público nacional, né? Isso aqui não é pra gringo ver. Até porque a Netflix tem esse filtro. E daí, você tem que fazer uma parada muito próxima do que é novela pro brasileiro. Porque assim, esse é o problema. Quem migrou da TV aberta pra Netflix ainda é a galera que tá acostumada com a TV aberta, com a novela, com esse formato fechadinho de novela. Então, eles não, se eles fugirem muito disso e colocarem, sei lá, um formato, vamos dizer assim, mais norte-americanizado, né, vamos pôr desse jeito, a tendência é que a audiência não consuma, né? Vamos colocar como exemplo Bom Dia Verônica, que pra mim é uma série muito foda, muito boa, é bem legal, assim. Mas ainda tem aspectos de novela, não tem como. E vai ter. Vai ter, porque é o jeito da gente produzir conteúdo. Se você pega, olha só que coisa, se você pega o Pico da Neblina, alguém assistiu aqui Pico da Neblina? Não. Pico da Neblina é uma série nacional que tem na HBO, que fala sobre um mundo paralelo onde a maconha seria legalizada. É com o Daniel Furlan, inclusive, assistam, é muito boa. Você já vê que a pegada já não é tão Globo Filmes, assim, já não é tão novela, já não é tão... É menos... Tem muita coisa nossa ali, muita coisa de produção nacional, mas é menos. Fez muito menos sucesso. Entendeu? Então, assim, você percebe que ainda a tendência das produções é serem mais populares. E para elas serem mais populares, infelizmente, ela tem que ter um formatinho de novela. Isso não quer dizer que seja ruim, na minha opinião. Não sei, eu não assisti Cidade Invisível, né? Eu assisti Bom Dia Verônica e assisti outras produções nacionais. E eu sinto, por exemplo, 3% lá, que é uma série que tipo, assim, é bastante premiada e tudo mais. Mandar outra colocação que a Gami fez aqui no chat, que é tipo assim. Eu vou dublar a Yagami. Faz a voz. Você quer fazer a voz? Tá, eu faço. Assim, eu achei muito bacana a iniciativa, cara. Eu aprendi sobre mitologia grega na escola, no ensino médio, mas não tive isso sobre o nosso folclore. Acho que para abrir a porteira vale muito a pena. Foi isso que ela comentou. Ah, vale. Eu tô defendendo o produto nacional, inclusive. Eu tô aqui defendendo. Pobre Gabão. Não, não, mas isso daí coloca outro problema, que tipo assim, antes mesmo de Bourdieu, antes mesmo de questionar a função da escola na nossa sociedade, é questionar a função do currículo, sabe? Tipo assim, por que que a gente aprende mitologia grega ao invés de mitologia da América Latina, sabe? Que é tão rica quanto. Por que que a gente não sabe... É até mais, na real. Né? Mas eu acho que eles nem estão preocupados com isso. Vou ser bem sincero. Ninguém tá cagando. Estão preocupados em vender uma história que renda. Então, e tipo assim, na nossa escola, beleza, na nossa escola não tem essa preocupação do vender, digamos assim. Mas tem outra preocupação que é de colocar um conhecimento que esteja hegemônico, digamos assim, na sociedade global. Na sociedade global, você não vai ver sobre contos da América Latina nos Estados Unidos, na França, na Europa. Você vai ver o quê? Cultura grega, que é onde, no Renascimento, né, essa grande retomada, digamos assim, que o homem teve com a razão e outras coisas, eles vão resgatar a cultura grega. E de acordo com isso, foi um método completamente arbitrário que colocaram, ok, a gente vai ter que estudar mitos gregos agora. E é claro que existem vários outros N motivos por trás disso, enfim, eu não vou falar sobre aqui, até porque eu nem me preparei para isso. Era só para ver essa pergunta, gente. Pô, vamos dar um pause aí só pra ir no banheiro? Pode ser? Desisti, já tô conversando com a Nath aqui no privado, só pra você ter ideia. Tanto que eu desisti. Vamos responder. Eu posso ir no banheiro? Não tá nem, cara, sem sacanagem, a gente não tá nem na metade. Daqui a pouco sou eu que volto. Aí vocês podem tocar as perguntas. Não, então vamos nós no banheiro todo mundo, mano. Vamos fazer esse intervalinho, dois minutinhos só. Você quer a imagem pra colocar na live? Ou... Gabão. Eu vou deixar a live aberta aqui. Vocês vão. Quem ficar rende. Eu vou fazer o seguinte. Quem vai ficar? Eu vou pegar meu celular e vou pegar ele pra ir pro banheiro, sabe? Claro, muito bom! Discutido. Quero. Ver, pode filmar. Quero ver, quero não ver vai dar ban. Quero ver se é pé de mesa mesmo. Então, só coloca, tipo, todas elas um do lado da outra, sabe, Nath? Acabou. As três, né, que você mandou? Acho que eu mandei mais. Eu são todas as que eu mandei. 1, 2, 3. Ah, tem a primeira lá em cima. Tá. A primeira você não repetiu lá embaixo? Ah, não, ela tem uma curvinha. Não, ela tá sem... Tanto que a nossa fiz primeira atualmente. Tem uma curvinha. Tá sombrinha ali. E a vermelhinha? A vermelhinha porque, tipo assim, já foi mais antiga e tudo mais. Tá, eu acho que vou assim, colocar a primeira vermelhinha primeiro. É a mesma da vermelha. É a mesma da vermelha, só que é a mesma da primeira, só que ela tem sombra, literalmente. A última, né? Uhum. A última é igual à primeira, a última, só que tem a sombrinha. Não, aí eu vou colocar o seguinte, então. Uhum. Vou colocar a vermelhinha primeiro. Aí vou colocar as duas últimas que você mandou e a atual é a primeira que você mandou lá em cima, né? Que tem a sombrinha. Aí vou colocar ela por último. Uhum. Show, show, show. E aí, 100, né? 100 vezes. Que gracinha. Uhum. Vou aproveitar que o José voltou e vou eu. Já volto. Beleza, rodízio. Vou pedir até comida no iFood. Sim, gente, peça comida no iFood, apesar de ser gastando. Eu só queria comentar rapidinho a comentário da Yagami. Vocês falaram aqui, o quê? Não li. Tava distraído aqui. Tava conversando com outra coisa. Que o Tupi deveria ser ensinado nas escolas. Sim, deveria, mas só que aí tá, tipo assim. O Tupi, querendo ou não, já é ensinado, mas só que é ensinado muito naquela visão de tipo assim. Ah, meu Deus! Eurocentrista. É, exatamente. Eurocentrista. Tipo tipo assim, ah, meu Deus, olha o índio aqui, vamos se fantasiar, sabe? Trata o folclore, trata as histórias do povo indígena, nada mais, nada menos que se fosse só uma historinha pra criança, sabe? Isso é uma visão, querido ou não, que Monteiro Lobato colocou na história, sabe? Monteiro Lobato, que era abertamente uma pessoa racista, ele colocou muito dessa visão de que, tipo assim, ah, folclore historinha pra criança, sabe? Que acontece não só no Brasil, acontece em várias outras culturas, de você pegar histórias que são de um povo e classificar elas como histórias infantis. Como, ah, não, as pessoas contavam isso para as crianças. E não é só uma história para crianças. A Igreja Católica ganhou milhões, assim. Exatamente. E, tipo assim, o folclore não é uma história só para crianças. Os contos, tipo assim, que foram trazidos para a nossa era pelos espanhóis, não eram só histórias para crianças, sabe? Tipo assim, se você for pegar os originais, eram histórias para, tipo assim, adultos e, tipo assim, falando sobre morte e contato com criaturas exteriores que você não fazia ideia do que eram. E você reduzir isso como uma questão de, tipo assim, ah, não, vamos ensinar as criancinhas sobre indígenas, sabe? Que é o que acontece nas escolas hoje, é uma redução dessas histórias. O que acontece na história geral de povos que foram mortos e exterminados é uma redução infantil para que você degluta na sua primeira infância. Conta a história quem ganha a guerra, parceiro. Exato. Quem vence sempre conta a verdade, né? Nath voltou. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Momento ASMR. Ah, quando... isso aqui é muito fofo, já aconteceu comigo, inclusive. Quando eu entro em Uber e ele tá passando Fleiros Pop, já dou 5 estrelas. Cara, já isso é um maluquice. Isso Valorant, né? Cara, isso é uma maluquice. Que Uber, que ouve podcast, cara. Cara, eu não consigo aceitar essa fanfic, nunca... inclusive. Eu nunca passei por isso, queria muito. Cara, eu passei uma vez por isso, e aí seu primo Ian passou também, Nath. E ele até gravou e me mandou. Aí eu fiquei, tipo, cara, em Goiânia... É porque, tipo assim, eu acho que isso depende muito da região. Porque aqui, por exemplo, em Goiás, o podcast maior que tem é o Fuleiros Pop. Então aqui o consumo é muito maior. Então esse tipo de coisa pode ser um pouco mais plausível de acontecer. Cara, total. Aqui... Fica aquele grande abraço pro motorista de Uber, que não é transporte alternativo, mas... Um grande abraço pra esses engenheiros. Estão perdendo a vida, né? Num mercado. Enfermeiros. Não, cara, mas tipo assim. Mano, tipo. Tentando essa vida, né? É difícil pegar um Uber que a pessoa não tá ouvindo, sei lá, Jovem Clã, sabe? cara, aqui em Goiás. Jovem Clã, é verdade, hein, mano? Aqui em Goiânia, principalmente, o Uber. Ele geralmente não ouve nada. O Razipan é também é um bom nome. Aqui você entra um silêncio do início ao fim, que é o que eu amo. Não quero falar com o engenheiro. E é isso. Mas um grande abraço aí pros Uberes que gostam do nosso episódio. Cara, o Uber que tá espalhando podcast no geral, não só o nosso, cara. Isso é muito inusitado. Eu não consigo conceber esse tipo de ideia. Você chega, o cara tá ouvindo um Jovem Nerd, hein, Gabão? Imagina. Nossa, eu peço pra desligar. Ó, tá vendo aí, ó? Ubers que estão ouvindo a nossa conversa agora. Coloquem podcast Fluidos Pop pra tocar nas viagens. É isso que Inclusive, o Cid, que não tá aqui, que é rico, ele garante. Engenheiro, ele garante 5% de desconto pra todo mundo. Se você digitar Cid, você ganha desconto aí na Uber. Assim, pode ser Uber Eats, qualquer um deles. Você ganha aí. É só mandar cobrar na Avenida Nazaré. Você vai pedir o seu cheeseburger ali no McDonald's. Você bota Cid 10. E você ganha 10% de desconto. Aqui em Goiânia, aqui em Goiânia tem o McLunch feliz. Aqui em Goiânia tem um hambúrguer que tem o X-Teta. É. Eu ia falar que o McLunch feliz que é McLunch triste, porque vem um lanchinho assim, meio... Meio triste, né? Ah, mano, chateação, né? Você vai passar nervoso. Abraço pra Quilombo. Amanhã tem um restaurante que o Felipe trabalha, vocês ligam lá e pedem miojo. Faz isso não. Nossa, quase fui demitido por causa da Lorena e do Lucas por causa dessa porra. Miojo maneiro, qual que é a fita? Não, a Lorena e o Lucas inventaram de ficar ligando no restaurante que eu trabalho pedindo miojo. Foi cada um ligou 74 vezes, sem sacanagem. E cara, caralho. O telefone. O cara, quando leva um jeito. Quando vocês querem me fuder, vocês conseguem. Eu nunca falei isso. Próxima pergunta, que essa aqui não foi a minha pergunta. Quantos proibidões vocês ainda vão lançar? Cara, então. Tipo. Todo cast é proibidão. No todo cast que a gente tá lançando, infelizmente, agora. Que a gente... A gente tá com um projeto de que se você lançar um Pix de 10 reais, quando juntar 100, a gente faz um proibidão. Sim, sim. Você pode mandar para contato. Não, até menos, vamos uns 50, a gente mais humilde. Um cinquentinha já ajuda. Sim, eu acho por pessoa? Que... Mas não tô falando por pessoa, tô falando total. Então, total. É. Cinquentinha, eu acho que de 3 em 3, às vezes até demora a juntar, mano. Cara, 10 pessoas. E se mandar um pix de 10, você vai estar na mão. Se o Valdomiro Santiago consegue juntar 1.000 pessoas com 1.000 reais. Para pagar as dívidas das fazendas dele, a gente consegue 100 reais com 3 pessoas a 3 reais. Nossa. Agora que chegou a 100 em algum lugar aí. Não sei, mas, tipo, eu tô ouvindo a voz no fundo. Não, mas respondendo sério, gente, tipo assim, rola uma dor de cabeça sempre que a gente vai postar um cast, porque não, é todo tipo assim, tal coisa pode dar problema, hein? E daí postando do mesmo jeito, sabe? Não, aqui, tipo, pode dar problema, cash, foda-se. É, se todo cast que tem problema for para a mão do José, fudeu pra todo mundo aqui. Porque o José, ele não tem régua. O José, ele, mano, que cacete. Ele não tá nem aí. Então, tipo, é muito perigoso. Ele bipa, mas não tira. É, não, aí é que tá, o bip do José é o bip mais safado, porque é o bip que dá pra ouvir. Rola o bip, mas você consegue ouvir no fundo? A Amanda, ela me chupou até engasgar, e tem um bip, cheiro, você ouve a Amanda, você sabe é, que é Amanda, o cheiro cara. De chinês, por exemplo. Abraço a Amanda aí. Nossa, José, é, gente. Beleza, quase deixei aqui uma parada aqui, então vamos para a próxima. Essa merda logo. Ouço vocês eu tô em safe, todas viu, as viagens que eu faço. Ô, pessoa arrombada, não é para fazer viagem, caralho. A gente tá na meio da pandemia, você fica viajando, truta, que isso? É verdade. Tá na praia? O que você tá arrumando, mano? Verdade, o José tá andando pela casa. O José quer pagar de Cid agora. É, verdade. Vamos conhecer os fãs da casa do José. Não posso essa piada. Se segura, Gabriel. Ah, beleza, isso aqui foi a pessoa que é irresponsável. Qual é a pilha de trampar com podcast? Cara, então, a gente não trabalha com podcast, tá? Pra deixar bem claro. Queria. Fuleiros é um projeto totalmente independente. Faz o que sai do nosso Mas a pilha de, por exemplo, de mural, por que dura até hoje, Fuleiros? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Cara, porque a gente... Né? Pode ser essa pergunta, mas assim, respondendo de uma forma burra, igual eu respondi, agora respondendo de uma forma gabão, que é mais cabeça, né? Cara... De uma forma burra, na moral, eu quero muito trabalhar com podcast. Entra em contato comigo aí no Instagram. Manda um pix pra mim. Não me mande flores, me mande pix. O número é 395, o cara já lança o CPF dele, assim, na live. Assina meu OnlyFans aí. Vários packs de pezinho. No caso, pezão, né? É, o José, né? A Lapa 47. Estranho. É. Mas a Ale falou aqui, ó. Tem que usar a tática de pastor de igreja mundial do poder de Deus. Eu preciso de 100 pessoas com 50 reais cada uma para não fechar as portas. Eu acho que a gente consegue trabalhar com podcast. Eu acho que a pira do podcast é o grupo. Vai durar? Não, eu acho que é o grupo, porque vai além de você produzir o conteúdo. Porque a gente se diverte também fazendo. De verdade, muito, né? É um negócio que tem muita semana que eu tô pra baixo pra caralho. A gente entra pra conversar, mano. E muda, isso, mano. É isso, entendeu? Então acho que tem uma pira também da gente se divertir fazendo, porque acaba sendo um rolê entre amigos, de trocar ideia, de ser um negócio meio que papo de bar mesmo. Né, velho? Que a gente se reúne pra falar merda e a merda é a pauta da semana, sacou? É um pouco isso. E pelo menos pra mim a pira é essa, assim, foi durante muito tempo e continua sendo. Né? Não é a pira de, puta, a gente gostaria de fazer sucesso? Óbvio, o dinheiro é importante pra todo mundo e todo mundo queria fazer sucesso. Mas se a gente continua aqui, é pelo prazer de estar trocando ideia entre si, tá ligado? A gente rir da bobagem do outro, tá ligado? A gente poder, porra, se encontrar e falar bobeira de maneira livre. A gente virou aquela roda de primo de final de ano que vocês só se vê uma vez no ano e conversa pra caralho sobre tudo que rolou. A gente faz isso semanalmente. Exatamente. O rolê é esse, tipo, a gente tem acessibilidade e tudo mais, consegue fazer tudo e, cara, a pilha literalmente é essa da gente conseguir. A gente só tem uma desculpa pra se reunir, que é o podcast, mas na realidade a gente faz isso na real. E são pessoas que nunca se viram. É quase um grupo de apoio, é quase um Alcoólicos Anônimos, assim, que a gente, porra, vamos se encontrar e vamos falar sobre. Que funciona, né? Funciona, eu não vou falar da minha esposa às 2 da manhã. Pra mim, grupo de apoio só tem essas 2 alternativas. Ou você volta pra casa mais triste do que foi e bebe e acaba voltando um alcoólatra agressivo, ou volta com um pau cheio da cor de traveco. Mas isso é outro assunto. Ou os dois, né? Ai, meu Deus. O que eu fiz? Não engasga. Não engasga. Não, quase engasguei aqui, porra. Você não engasga. Aí, ó, a próxima pergunta tem muito a ver. Minha barba tá bonita, né? Tô vendo aqui no tá lindo, aqui, né? Gabão. Nossa, eu tô demais, mano. Gatíssimo. Beijo aí pra você. Ó, a próxima pergunta aqui, já tô mais aleatório que tudo. Como foi a produção de vocês durante a pandemia? Desculpa aí, chat. Não teve. Não teve. Igual! Não, mas foi muito caótica, cara. Posso contar a história da minha pira, Felipe? Se você se sentir confortável pra isso. Eu tive uma pira foda lá no começo, em março, abril, que foi logo depois daquela nosso encontro, Felipe. Eu, você, a Anitta, trocou uma ideia e tudo mais. Cara, eu, no começo da pandemia, dei uma pirada forte, assim. Eu não fui malzão. Ah, foi pesado, saíram fuleiros, inclusive, nessa época. E não participei de nada dos caras. Não é que você ficou um tempo fora, tempo, cara? Quase um ano. Uns 3 meses. Não, foi muito mais. Foi mais, Felipe. Foi mais. Mas foi uns 6 meses. Foi mais ou menos isso aí. E aí, quando o Felipe me chamou, tipo assim, ele nem me chamou de volta. Ele perguntou assim, quando você vai voltar? Ele não considerou que você saiu. Isso foi muito legal. Mas eu não considerei mesmo. Não, porque você falou assim, eu vou dar um tempo. Você não falou que ia sair. Você falou, vou dar um tempo. A gente aceitou como, tipo, uma hora quando eu tiver bom. Aí como eu vi que você já tava trabalhando no clube do filme, eu falei, esse filho da puta tá aí passando de bom já. Aí eu... Volta logo, agora, caralho. Agora vai voltar. E aí, assim, eu precisava de um tempo, porque assim. Eu sou meio que uma viúva possessiva, sabe? Eu sou aquela viúva que nas noites eu visto a roupa do marido defunto, sabe? Durmo com ela. Porque assim, ó, eu fiz uma cagada grande. Bota no travesseiro grande. E abraça, né? Visto os meus filhos com a roupa do falecido. A briga que eu tive com o advogado. Por conta do Game of Thrones, eu não senti que eu tinha feito cagada ali, apesar de ter feito. Eu chamo ele intimamente de Porchola. Não, mas calma aí, deixa eu contar a história. Toda vez que eu olho pra ele, eu penso uma pochete, sabe? Eu não senti que ali eu tinha feito cagada. sabe? Apesar do Felipe ter ficado muito puto, de ter prejudicado o Felipe. Ai, cara, eu só fiquei puto porque era um projeto que podia ter dado certo, mas agora com outra advogada. Não, eu entendo. Mas assim, na época, eu não entendi que eu tinha feito cagada e pra mim aquilo ali foi, passou e tudo mais. Aí, na pré-pandemia tal, que eu comecei a ficar ruim, eu comecei a ser completamente, não participar das coisas, porque, mano, eu mais dormia do que tava, do que produzia, tava sem vontade, senti que eu tava atrapalhando real. Cheguei pro Felipe e falei assim, ó, galera, eu vou sair, eu acho que não tô contribuindo, saí fora. Machuquei muito, o Felipe ficou puto pra caralho, com razão, porque, enfim, prejudiquei muita coisa do que aconteceu, um episódio inteiro, não saiu por minha causa, que era um podcast que eu tava... E as meninas, cara, não é culpa sua, não é culpa sua, mas elas eram muito fãs da gente. E sabe o que foi triste? É que elas pararam de gravar e desistiram de podcast, porque se não deu certo de sair um delas nem num cara que ela era fã, elas não iam dar com elas, meio que desistiram. Eu fiquei muito triste que juntou isso tudo e a pandemia. E aí, eu fiquei triste porque você também tava saindo e você tava passando uma crise foda. Não, mas eu acho que foi culpa minha, porque assim, mano, eu poderia ter entregado aquele podcast com tranquilidade, tá ligado? Uhum. Enfim, e aí o Felipe enrolou aquele puto esporro, com razão. O Felipe a transinha é foda, né, velho? Chefinho é foda. Hã? Não, eu falei isso pro Felipe no dia, eu falei assim, mano, você tá com razão. Uhum. Não, não tem... Eu só vou ouvir esse esporro. E eu falei assim, cara, eu vou me afastar... Eu preciso de um tempo, porque eu não tô legal. Não tô afim de produzir, tô achando que eu tô fraco. Isso aí, sumi, velho. Fiquei 6 meses fazendo várias coisas. E isso foi legal de eu perceber o tanto que isso daqui me faz falta, sabe? Do quanto que essa dinâmica com as pessoas que eu conheci e como Foleiros foi importante também em outras ocasiões da minha vida, foi importante. E eu precisava disso pra mim, dessa falta, de sentir essa falta. Mas eu falei pro Felipe, cara, ó, eu vou voltar, mas eu quero voltar aos poucos. Eu não quero editar, cara, porque pra mim eu não tô tendo esse tempo. Eu tô ocupando também minha cabeça com outras coisas que também ocupam meu tempo. Tem uma faculdade que eu preciso terminar, eu tenho um romance que eu tô escrevendo. Tem outras colaborações que eu tô fazendo. Vivendo um romance? Eu tô escrevendo. Isso também. Deixa pra lá, não quero me tomar nesse ponto. Deixa o garoto. E aí o Felipe falou assim, cara. E o Felipe foi muito carinhoso. Isso que eu acho que o Felipe foda, assim. Ele foi super, super legal, super maneiro. Como ele sempre foi comigo, cara. O Felipe nunca foi escroto comigo. O Felipe sempre foi um cara. Eu me senti muito escroto no dia do esporro, mas eu tava muito. Não, mas, muita mas, coisa foi um ao esporro, mesmo tempo. Mas foi um esporro legal, assim. Foi um esporro necessário. E eu tenho que dizer isso pro Felipe, porque muita gente acha que o Felipe ele pode ser pontualmente filha da puta, e ele é. Só que quando ele mas ele é um cara justo, mano. Ele é um cara justo. Ele nunca foi um cara injusto, mano. Ele nunca foi. A única virtude que eu tenho na vida é a justiça. Mano, eu nunca vi... Não, eu vou deixar isso aqui ao vivo. E pra vocês que estão ouvindo aqui, Nath e José, eu nunca vi o Felipe ser um cara injusto, mano. Nunca vi. Nunca vi. Todas as situações que eu vivi com o Felipe, as piores e as melhores, ele sempre foi um cara justo, independentemente das partes, mano. Então, fica aí, Felipe. Um grande salve pra você, truta. Eu te amo pra caralho. E ele que me deu uma segunda oportunidade direito, de voltar. Né? E eu tô voltando de pouquinho. E eu acho que eu consigo. Nem sei porque eu comecei esse papo deprê, né? Do nada ficou deprê essa porra. Não, mas faz sentido, isso, Gabão. Porque comigo aconteceu o contrário. Quando começou a pandemia, eu também entrei numa vibe muito tensa. E foi quando eu comecei a editar. Eu lembro que pedi muita ajuda para você, para o José. Cheguei a pedir para o iluminado. Falou porra nenhuma comigo. Farofinha te ajudou Farofinha, muito. Farofinha me ajudou muito. Farofinha foi a salvação da minha vida, porque foi ele que me ajudou a entender como funciona o Audition e como que eu podia, sabe, melhorar tudo do pouco conhecimento que eu tinha e para fazer um trabalho minimamente, sabe, funcional, alguma coisa que preste no mínimo do mínimo, saca? Ele me ajudou. E o seu mínimo ficou muito melhor do que o primeiro do Porchola, que falava que editava muito. Mas sabe o que é incrível? O que o do Porchola é o cast nosso mais ouvido disparado do site. Sério, até hoje, assim, é o top... Okay. Caraca! É o 31 sobre OVNIs. Que é o primeiro nome. Mano, sério. Já ouvi. Tipo, sei lá, vamos fazer uma comparação aqui. O mais ouvido atualmente tem, sei lá, 100 downloads por dia, esse tem 3 mil. Algo assim, sabe? É uma parada absurda. Cara, não é falando mal nem nada, né? Assunto de nerdola, né? Nerdolinha. Polengola. É um assunto muito polêmico, né? Traz mesmo o público. Tem gente que gosta. Tipo assim, dentro da nossa linha editorial, é algo muito aquém, né? Muito diferente. Muito fora da curva, tudo, né? Tudo bem que a gente não tem uma linha. Tipo, que numa semana a gente tá falando de Jojo Rabbit, no outro, sexualidade. Tipo, não sexualidade. Isso eu posso trazer outra pergunta que mandaram. Não é nem uma pergunta, na verdade. É uma afirmação, né? Que é a do amo a gangorra entre assuntos sérios e putaria, esbórnia e pilhagem que vocês são. Você que mandou esse comentário, você tá errado. Tá. Porque pilhagem, esbórnia é assunto sério. A gente tem que levar. Cara, se você desconsidera isso na tua vida, meu amigo, você cara, esse é o máximo do Tupiniquim que eu vou me sentir hoje. Gabão, peraí, Gabão. Você tá falando que putaria não é um assunto sério? Não, eu tô falando que é. Eu tô falando que putaria, esbórnia. Inclusive, é necessário. E todas as formas de piratagens ou pirateagens, ele é. É sério, tenta se levar a sério sim. José, eu só me sinto bem de manhã quando eu peco papai e mamãe. Entende? Então. Aquele 69 descontraído, né, Felipe? Você chega, a mamãe tá de quatro, papai tá brincando, e você. Poxa! Não, gente, eu quero dormir hoje. Aquela rapidola. Isso é até um assunto que eu gosto de levantar, que é tipo assim, tem muito, você vê muito no podcast, tipo assim, e não só no podcast, mas tipo assim, na produção de vídeos, vídeo ensaio, que é uma coisa que, sei lá, subiu muito nos últimos anos no YouTube, coisa assim, que ai, vamos pegar aqui e analisar, sei lá, Laranja Mecânica ou Alaranjar 2001. Cara, pra mim, eu vendo por mim, sabe? Pra mim isso já é batido. Por mais que eu coloque a minha visão de Laranja Mecânica, já vai ter 20 outros caras que têm uma visão parecida, sabe? Mesma coisa quando lança um filme de herói, mesma coisa quando lança uma série que tá no hype, sempre vai ter... Eu odeio isso dentro da podosfera. Essa semana lançou o Snyder Cut. Cara, de sexta-feira até final desse mês, a gente só vai ver podcast falando sobre o Snyder Cut. Cara, vai ser todos eles. Cara, isso me dá um ódio, tipo, né? Isso nem é o que me dá um ódio, cara. O que me dá um ódio é que a maioria deles refletem a mesma opinião. Por exemplo, é por isso que eu gosto de pegar uns filmes, sei lá, uma trilogia, não é nem trilogia, é ideologia. Os caras do Amizade Desfeita, sabe? Pegar uns filmes podre mesmo, sabe? Tipo, sei lá, Crepúsculo, sabe? Porra, cara, vamos falar sobre as noções de Hegel. Aquela excelente comédia do Paulinho Gogó. Odeio abrir a Amazon Prime por causa disso. O comercial na sua cara ali. Pô, cara, na moral, falar sobre Hegel e as noções de dialética dentro de Crepúsculo, mano. Isso daí, pra mim, é o que tem valor, sabe? É tipo assim, é você pegar uns caras tipo Velozes e Furiosos e comentar, e, tipo assim, não é, ai, nossa, olha só como eles estão falando sobre filosofia em cima de obras pobres. Não são pobres, cara, tipo assim, isso é muito, muito pós-moderno de mim falar, muito pós-estruturalista. Mas é voltar pra Barthes e falar que, cara, quem faz o pobre é o leitor, cara. Tipo assim, nossa, a gente trata assunto sério e putaria. Beleza, a gente trata isso com tudo. Vamos afundar nisso também. Eu quero que esse podcast seja o inferno de Dante. Tá, eu quero que você tenha a merda levantando e subindo o máximo que puder. Eu quero que esse podcast seja Salol 120 dias em Gomorra. Vou pra próxima. Eu quero virar estátua de sal em Gomorra. Vai pra próxima, Felipe. É, porque, meu Deus. Olha, eu curto. Cara, essa que eu perguntei pra pessoa no PV e depois até dar um explain sobre ela. A pessoa mandou assim: eu curto muito vocês por não serem aquele padrão estético, são totalmente diferentes entre si. E aí eu perguntei pra essa ouvinte, que é uma menina, inclusive o nome dela é Renata, e ela explicou que, tipo assim, tem a galera do, né, o podcast mais famoso aí, que tem um perfil. É, que tem um perfil aí, totalmente, todos eles se parecem muito, sabe? O perfil estético mesmo. Todo mundo é muito igual, mesmo estilo de corpo. E ela gosta muito que, tipo, ela olhando a gente nas fotografias das vitrines, segundo ela, ou então até das vozes, são muito diferentes mesmo, sabe? Cada um tem um estilo próprio. E ela disse que acha isso muito interessante, e eu fui parar para analisar isso com outros ouvintes perguntando, que fizeram perguntas. Se eles tinham notado isso também, o pessoal falou, não, tipo, é mais fácil identificar com a pessoa que foge um pouco do padrão e, tipo, pode parecer mais você do que todo mundo que é padronizado e que você só possa se encaixar na opinião da pessoa. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso, que é o seguinte. Até para esse meu microfone aqui, como se eu fosse o Zé Bonitinho. Que gostoso. Não, Zé Bonitinho. Nesse momento, eu tô falando como se fosse o Zé Bonitinho. Gostando da minha voz para você. Alô, garota. Você que tá me ouvindo aí. Não, nada a ver. Eu tenho uma opinião que é o seguinte sobre isso. A gente não leva em consideração um tema só. O Fuleiro sempre teve como perspectiva ser um podcast que aborda a cultura popular, cultura pop, cultura popular. Então, cultura que atinge o máximo de pessoas possível. Não, e diferente. Exato. Não, e diferente do que o pessoal pensa, cultura pop não é só super-herói. Assim, não. Porque todo mundo que trata de cultura pop, geralmente em podcast, pensa que é só colocar herói. Vamos falar de quadrinhos e filme de herói. Se a gente assume uma condição de falar sobre cultura pop, pois então que cada um tem a tua própria identidade. Sim. Né? Que não, que grupo, é muito diferente do nerd que tá em casa agora, batendo punheta pro Zack Snyder. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso? Ele pode, fica à vontade, direito seu. Pode, tá totalmente. Mas a gente, como dele, grupo, cara, como grupo, vai. Mas ter, bata em câmera Snyder. Lenta, se for pra fazer isso. Eu punhetei do Snyder. Não, eu só ia falar, cara. Se hidrate, porque uma punheta de 4 horas é violento. esfola. Vai ter um cara que não vai ligar pra isso? Vai ter um cara que não vai ligar pra isso. Vai ter um cara que, porra, vai analisar o filme com uma ótica hegeliana? Vai ter. Vai ter de Nossa, tudo. Nossa, vai ter? Existe fã de Zack Snyder que tem essa mentalidade toda? Não, tô falando da gente. Da gente. Eu não tô falando do fã do Zack Snyder. Da gente. Poxa, o fã do O fã do super-herói, ele basicamente, ele em 2021, ele tá... Come e dorme, né? Ah, ele tá em outra fase da vida, né? Sim. Nossa, eu tô me sentindo mal agora. Tá nada, Nath. Não, você é fã do Zack Snyder, Nath? Não, eu gosto de herói. Eu gosto de HQ. Eu sou uma velha. Mas, ô, Nath, ó, eu vou te abraçar não, agora. Você só não pode gostar do Frank Miller. Natália. Ai. Acho que ninguém Natália. Gosta dele. Oi, amor. Natália, eu vou te abraçar agora, presta atenção. Ai, que delícia. A exceção, Nath, faz a regra. Mas nem sempre também, né? É assim que a gente trabalha. Deixa eu sentir o amor do Gabão, Felipe. Amor. A exceção confirma. Isso aí não tem amor, não. Isso aí não tem amor, não. Gabão é cachorro. Cachorro velho, inclusive. Cachorro solto, filho. Cachorro solto. Bicho solto. Bicho solto. E de vez em quando bicha, viu, José? É. A gente sempre explora, né? Eu convidaria todos vocês para um... Pera, eu li errado. Eu convidaria todos para um churras. São muito engraçados. Aí eu coloquei, né, uma resposta tipo assim, pós-pandemia, todo mundo vacinado. A gente até pensa aí no seu caso, não. Meu querido. Ô, Felipe, você tem que responder igual o boleiro. Chama aí, família. Tem que chamar a família, né? Tem que chama a família. Gabão, só você e o Cid gostam de é, não, como é que não entendi, mas assim, qualquer streamer de jogo chama os amigos de família. Botafoguinho, assim, chama. E manda depois um bora, tropa. Bora, tropa. É, bora, pai tropa. Tá on. Pai tá on. Cara, todo mundo que fala, chama a galera de família e fala pai tá on, teve um problema paternal forte aí, cara. Não tem um pai ou uma mãe presente. Ó, oh, família, é o seguinte, se quiser pra chamar nós, tamo aí, mano. Chama que é nós. Não, tipo, pós-pandemia, falou, tamo junto. Nada, a gente vai com... Mano, tipo, pode ser ouvinte da cidade do José de Sorocaba, pode ser de Ribeirão Preto, pode ser de, sei lá, roça que você mora em Minas Gerais, Nath. Pode ser que eu tô de em São Goiânia. Paulo, amor. Você tá na casa da sogra? Tá, amor, eu moro aqui em São Paulo agora. Capital, ah, capital? Verdade. Não, Caieiras, do ladinho. Caieiras? Ah, a gente tá a 300 quilômetros de distância, pô. Vamos se ver, amor, depois da pandemia. Já sabemos onde por que vai ser contra o Floreiro e Fuleiros 2022, cara. É. O pior que na casa da Nath sempre rolou umas surubas extremas, mano. É cara, mas... mano, filha de caminhoneiro só aprendeu que não presta. Não, ó. Tem nada disso, não. Vou parar. Eu gosto não basta ter uma família boliviana, sabe? Uma segunda família boliviana. Que isso? Mas, o Felipe inventa essa história, depois eu cara, saio queimado. Ô, Felipe, você tem que entender que na casa do Senhor prata, não existe cara. Satanás, truta. Cara, é um dedo de prata, um macaco, uma criança. Sempre tem que ter uma criança com um caminhoneiro. Areia. É uma areia. Nossa, velho. Calma. Areia. É, não. E sempre tem um ribitezinho sobrando na barba, sabe? É. Inclusive, um beijo pro meu tio, que uma vez foi quase preso pela Polícia Federal, só que ele escondeu a maconha dentro da barba e os caras não viram. Ô, Nath, você não vai deixar registrado aqui. Quê? Não, o batom ficou legal. Bom batom. Preparada pra night. Não, é porque falou assim, vai pra Twitch. Eu falei assim, eu vou passar um batom pra não ficar tão horrorosa. Aí ela falou assim, passa o roxo. Aí eu não vou passar roxo, vai ficar, né, muito vadia. Tudo bem que eu sou, mas ninguém precisa saber. Parece que tá frio. Que machista, quem convidou a machista, entendeu? É. Machista, né? Acabei passando, eu adoro esse batom. Mas beleza. O churro já foi. Ah, peraí. O Chiquinho tá focado aí. Tá? É porque ele quer acabar logo as perguntas. Não, já foi 3 horas de queda. Eu não quero acabar as perguntas que a gente prometeu ler as perguntas, entendeu? Aí, tipo, fica lançando, foda. Vai lançando, manda braba. Aí, foda vocês. Não, foda vocês gravarem e postarem muito conteúdo nacional e também ter elenco de filmes BRs no podcast. Realmente, isso é foda, cara, porque, tipo assim. A podosfera brasileira, ela caga muito pro conteúdo nacional. Sim. Mas assim, ela caga de uma forma extrema pro conteúdo nacional. Assim, de uma forma que chega a ser babaca, sabe? E quando convida um cara de dentro, às vezes de uma Globo, qualquer coisa assim, pra falar de coisa lá fora. É. Isso eu acho muito triste, cara. É porque ficou estabelecido que cultura popular é uma cultura mais americanizada, né? É uma coisa do brasileiro mediano, de achar que é... E mediano, lembrando que a gente quer sim falar medíocre. É, não. Mas é isso mesmo, assim. É, o brasileiro... Mas não, mas... sabe o que o brasileiro faz história? Aquele cara, eu tenho uma imagem do brasileiro que é o seguinte... Fala que você mandou todos os áudios aí essa semana, que foi bom. Você mandou uns áudios bons essa semana. Se você conhece algum homem que só tem cabelo aqui, nessa faixa da cabeça, sabe? Aqui é careca, aqui ó, essa parte é careca. E ele só tem cabelo aqui. Só para a lama, só para a lama. Toma cuidado com esse camarada, porque provavelmente ele é a pior espécie de brasileiro que existe. Ah, ele é meu pai. Sinto muito. Ele voltou no Bolsonaro, ele é fascista, ele não acredita em vacina, ele acha que a Terra é plana e todo aquele conjunto starter pack do brasileiro comum. Starter pack comum brasileiro. E ele sempre tem a mesma opinião. Não, não, Gajo José, peraí, ele sempre tem, cara, a mesma opinião sobre a Danone. Felipe, isso é no Brasil, cara. Nos Estados Unidos é diferente. Aliás, vocês viram o John Biden caindo no... O John Biden caindo no avião hoje, foi muito engraçado. Nossa, né? Coitado. O John Biden já chegou pausando também, né? Cara, coitado desse cara, cara. Ele já chegou no... Ah, coitado do caralho, eu quero mais é que ele se foda, tio. É o seguinte, eu quero que o americano se foda, eu quero que o brasileiro se foda. Eu não sou ufanista mais, não. Eu odeio o brasileiro. Eu odeio morar no Brasil. O povo brasileiro merece o que tá passando. Porque e o que tá acontecendo aqui é reflexo do brasileiro mesmo. Médio, truta. Sabe por quê? Desperto, porque o que tá acontecendo aqui é porque você colocou o maluco lá, o teu pai colocou, entendeu? E você fica de baladinha, você fica tirando onda de em festinha no meio de lockdown, seu pau no cu do caralho. Então, dividindo o narguilê, dividindo o narguilê. Você não vem com essa não, de falar assim, ah, porque o Brasil é o caralho, o fanista é o caralho. O Brasil não presta, o Brasil só tem reacionário. O Brasil é um país de gente reacionária e tá passando o que merece. É isso. Um grande abraço. E disse Mano Brown. Lavei minha alma aqui, José. Eu lavei minha alma aqui, José. Desculpa. Não, eu só ia mandar um grande abraço. É, você fica aí. Um grande abraço aí pra você, que é brasileiro aí. É, bora pra próxima pergunta, então, já que o Gabão... Desculpa, Felipe. Eu estraguei o podcast, né? Desculpa. Não. Eu queria, porque eu gostei desse áudio seu lá. Eu mandei até pra minha namorada, só pra você ter ideia. Foi muito bom mesmo. Esse áudio ficou muito bom. Muito bombado, mano. Desculpa, e aí, beleza. Não. É tipo. eu vou contar aqui. O Gabão tá o cara do Quero Café, né? Agora. Não, Gabão. Eu até conto aqui pra quem tá ouvindo a situação que eu passei no restaurante com um reacionário desses, que não, um velho bolsominion, chegou com a sua caminhonete toda desativada. Ele chegou lá no restaurante esses tempos atrás, não queria entrar com máscara. Eu falei que não, que ele devia se retirar. Ele foi dentro da caminhonete dele, pegou a sua pistola e colocou na minha testa, dentro da porra de um restaurante, com ele sem máscara. Então, tipo assim, coisas comuns que o brasileiro racionário médio tá fazendo agora. Tipo, eu nem coloco isso numa categoria. É coisas que o brasileiro está fazendo. Não existe brasileiro reacionário médio. Não existe brasileiro médio. Existe o brasileiro e o brasileiro é reacionário, truta. É isso, mano. A casa caiu pra nós. É simplesmente isso. Infelizmente. Não é orgulho pra mim estar aqui falando isso, tá ligado? Mas é o que eu penso e o que eu acho que um ano de pandemia mostrou pra gente, mano. O brasileiro não respeita o próximo. O brasileiro não tem senso de comunidade. O brasileiro não tem senso de comunidade, entendeu? Ele não respeita. O brasileiro, em raiz, ele é corrupto, mano. Entendeu? Ser brasileiro hoje é ser um grandíssimo filho da puta. É basicamente isso. E não salva ninguém. Não adianta você falar que você é diferente. Isso. Não adianta falar que foi a pessoa que me julgou por tratar de hate de uma maneira séria no começo do podcast. Tô falando, ninguém aqui salva. Eu vou desligar a minha webcam nesse momento. Beleza. Próxima pergunta, Felipe. Não sei nem o que falar mais. Se perdeu já. Não, pior que a gente já tá terminando. Ó. Falar mal de gente que acredita em signos é... Eita, falar mal de quem acredita em signos é o que me faz ser fã do podcast de vocês. Não vou falar seus, porque seus é muito feio. Não, é que me faz ser fã do podcast seus, cara. Língua é viva. É, tem que ser muito viva pra falar seus. O podcast seus, né? É, morre de um jeito, né? Eu não gosto de signo, mas o podcast seus é excelente. É excelente. É tipo, pá, é tipo e ninjas. E ninjas. É a mesma situação. É uma perfeita comparação. É tipo. É a mesma situação, Gabão. É a mesma situação. É tão tipo do nada. Você foi atropelado por uma bicicleta e depois um ônibus chegou, sabe? Ai, gente. Ai. Mas, cara, existe um episódio que a gente falou mal de signo, eu não lembro disso. Nossa, todo episódio vocês comentam sobre signos. É, direto olha, a gente fala. Eu só queria falar uma coisa. O problema dos signos é eu a mesma coisa falar do uma coisa. É o mal-caratismo. Não. Olha pra mim. Claramente, a pessoa que comentou isso, sabe, é de Áries. Então... Não, o problema, eu acho que o maior problema, pelo menos na minha visão aqui, com pessoas que gostam de signos, é tratar tudo como se fosse negócio de signo. Eu acho divertido, acho engraçado, tipo, mas sim, pessoas que levam isso muito a sério. Qualquer coisa levada muito a sério é. Basear a vida da pessoa. Tipo, não é só basear a vida, é basear decisões básicas ou. Erros muito claros da pessoa, aquela parada do mau caráter. Eu já contei esse enquete, já teve situação de pessoa que traiu amigo, eram dois amigos da nossa roda de amigos, um casal de amigos. Ah, eu lembro dessa história você contando. E aí a pessoa traiu a outra e falou: ah, cara, eu tava com o meu ascendente, tava foda, escorpião, você sabe como é que é, dá vontade de fazer as coisas, a gente faz um impulso. E tipo assim, justificar erro, justificar mau caratismo mesmo, sabe? Exatamente, é isso que isso irrita. É muito foda, velho. E tipo, não é. E a pessoa que fala, não, mas eu acredito pouco, eu gosto só de ver pra saber como é que vai ser. Cara, você, em certo grau, vai colocar culpa no signo em vez de colocar, tipo, simplesmente de você ser um filho da puta. Com a maioria das coisas. Então, isso não só irrita, como, tipo. Eu odeio pessoas que tiram a responsabilidade das próprias costas, com coisas que só foram eles que seguiram. Pra... É colocar a culpa do pai da mina ter um carro foda. É! Exatamente! É a mesma coisa de gente que culpa, sei lá, Deus e o diabo por causa de qualquer coisa que tá acontecendo na vida. É a mesma coisa. A mesma coisa de culpar o PT pois por não. Tudo que acontece no país. Mas não, veja bem. É que isso coloca a gente como se fosse umas pessoas muito secularistas, assim, ai meu Deus, ciência e tal. Não sei por vocês, eu não sou. Mas é porque, tipo assim, da mesma forma como existe, ai nossa, eu sou de gêmeos, existe a pessoa que fala que, ai não, mas é porque eu sou bipolar, sabe? Tipo, assim, é a nova onda. Ela transfere. Nova velha, porque, tipo assim, ela transfere algo que era do místico, foi pro médico. Então, tipo assim, ah, tem um laudo médico pra isso, então logo o meu discurso é científico. Sabe? Nossa, você meio que psicologiza a tua pau no cozice. Né? É mal caráter. Exatamente. E aí você quer meio que, puta, justificar aí de alguma maneira, né? E a maioria das pessoas que usa esse tipo de discurso aí, tipo, psicológico, não tem... Porra nenhuma, não. Só tá falando que tem. A quantidade, assim, na quarentena isso foi normal, mas antes da quarentena mesmo teve aquela, o Gabriel, que já é praticamente um psicólogo, pode falar até melhor. Cara, a onda de pessoas falando de streamers, de vloggers falando eu tenho depressão, cara, simples, tratando depressão como se fosse uma balinha de 5 centavos que você compra e, tipo, come e descarta depois a embalagem, tipo, não, tô de boa já. E, mano, a quantidade de pessoas que começou com essa onda de falar que tem alguma doença ou problema mental ou qualquer tipo de distúrbio, cara, foi enorme e continua sendo. Então... É aquele povo que vai no Google, né? E aí se então, auto... Então, mas é sobre isso que eu ia falar, sabe? Tipo assim, hoje em dia é legal bater em signos porque virou moda, sabe? Tipo assim, ah, nossa... E é fácil olha, também, né? É fácil, é muito sim, fácil. Sim, é fácil. É fácil, tipo assim, olha só como a gente é inteligente, a gente fala mal de quem acredita em signos, sabe? Mas só que, tipo assim, existe todo o outro campo de ciências que também é tão falho quanto e que as pessoas estão achando tudo máximo, sabe? Tipo aquele teste psicológico do Myers... MBTI, aí, não é? Nossa, o MBTI é foda, velho. Nossa, a galera do MBTI consegue ser mais mau caráter do que o de signos. Com certeza. Ah, mano, Gabriel, é grande. Não, eu tô me alongando aqui, porque eu acho que assim, ó, tem uma rede de consumo que se criou em cima... De gente que tava depressiva e que fez sucesso. O Gaules é o cara que é o maior exemplo disso, é o maior streamer do mundo hoje. É o Gaules. Ele é o Twitch. Twitch, ele bateu um recorde, por exemplo, mundial de gente online assistindo o cara, foi 350 mil. Algo assim. É muita gente. Quase a população inteira da Finlândia. É, mas o Gaules, ele nunca foi um cara que ele pesou na coisa da doença mental. Mas ele começou a fazer Twitch por conta de um conselho psicológico. Tipo assim, ah, você não tem amigos, não tem que... Por que você não abre uma Twitch? Ele abriu, ele foi fazendo, e ele ficava 24, 36 horas ao vivo. E hoje ele é o maior streamer do planeta. Ele fez a carreira toda dele em cima de uma deficiência que ele tinha, de uma depressão que ele tinha, que hoje tá curada. Enfim, ele até... Ele nem é irresponsável quanto a isso, né? Ele até fala assim, ó, se você tem, procura médico, procura gente especializada e tudo mais. É, mas eu acho estranho a gente apelar como... Porque sempre é o último recurso, né? A gente sempre tenta de outras maneiras, trocar ideia, ou se relacionar com alguém, ou, sei lá, deixar a vida mais leve. A gente sempre tenta... A última maneira, eu acho que sempre é a internet. A gente apela pra Tinder, a gente apela pra Twitch, a gente apela pra YouTube, a gente apela pra podcast, a gente apela pra um monte de outras coisas. Mas eu acho que essas coisas virtuais, na minha concepção, eu posso estar errado, elas sempre são últimas. É porque alguma coisa na nossa vida funcional, olha que louco, não está funcionando, né? Bom, a voz da razão, nossa, eu quero uma... Mas não acho, mas não acho que isso seja errado. Eu acho que isso é recurso. Não, de sabedoria. Eu acho que isso é recurso. Eu acho que é recurso válido. Colocar o meu maxilar tentando encaçapar isso tudo. Assim, ó. Eu acho... eu acho que isso é recurso. Eu acho que isso é recurso válido, principalmente em épocas que a gente não tá vendo ninguém. Nossa. Ou pelo menos não deveria. Gosto horrível. Ver ninguém. Imagino que o seu não seja. Então é isso. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Não, eu e o José, mano, você não tá entendendo. A gente namora, mano. Sim, sim. A gente namora desde o começo. Não, a gente namora desde o começo da... Não, a gente percebeu. A gente namora desde o começo desse podcast. Sim, a gente percebeu, sim, sim. O José foi feito pro Gabão. É muita sintonia, truta. Eu e o José, a gente falta só um abraço e um beijo na boca, mano. Cara, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a pergunta agora, eu acho que o José vai lembrar. Todo mundo acho que vai lembrar, acho que a Nath não fazia parte ainda. Qual foi a ideia mais inusitada que vocês tiveram? Que tiveram, né? Cara, banho coletivo pelado. Não, não, não. Quando a gente inventou de colocar o Fuleiros Pop no Xvideos. Ah! Cara, eu não participava, mas não. Você me contou essa. Cara, a gente foi muito longe. No momento que a gente foi num nível assim de escrotidão com a humanidade. Assim, na boa. Assim como o Ícaros. A gente foi perto demais do Ícaros, né? Perto do sol, cara. Ah, não. Mas assim, vocês chegaram a colocar? Colocou. Chegou, só que fomos banidos. A gente foi expulso. Cara, a gente não sabe por quê. É tipo assim, simplesmente eu. Gente, eu fiz a conta e o José compartilhava a senha e tudo mais. Aí a gente tinha subido uns dois. E aí passou umas horas, a gente foi tentar ver de novo e. O XG simplesmente falou, a gente não aceita esse tipo de coisa aqui. E a gente, poxa. O que que vocês colocaram lá? Eu tô nada, com não, tipo, não, só de um. Não foi, tipo assim, não foi nenhum conteúdo, sabe, escroto. Ah, pro Xvideos, né, pelo amor de Deus, não tem conteúdo não, escroto, mas não, o que não... Não, é. Mas o que eu tô falando foi, tipo assim, uns ensaios, sabe, que o pessoal gravava... De vídeo mesmo? Sim, ensaio de vídeo, e daí a gente colocava só que os podcasts ao fundo, sabe? É, pior que a gente... Tá lá o casal. Nossa. No 12, e aí a gente colocando o Gabão falando sobre a alegoria de A Ghost Story, sabe? Foi, olha só, pior que foi isso. Inteligente. Não, atual. Ai, o Gabão tá sofrendo ali, ó, tadinho. Não, eu tô rindo muito porque é muito bom você colocar, tipo, um episódio sério de Ghost Story no X-Videos, né? Então é, foi nesse nível. Eu e o José, a gente teve essa. A gente, no dia que foi numa, que foi numa conversa dessas, a gente... Não, a gente... a gente tava full, ó, a gente tava off, né, a gente tava conversando... Já tava pra lá, pra lá mesmo. Não, e ó, teve coisa que a gente analisar lives no Bigo. Nossa, cara. Mas aí só foi você e o José, aí eu já não tava. Não, isso foi algo que eu e o Gabão levamos umas três noites seguidas. Divertimos pra caralho, assim, nossa. E a gente começava a mandar uns negócios, assim, e ver como é que o crime, ela se respondia, a gente fez amizade com a mina lá. Não, a gente interagia com o pessoal, e o pessoal, tipo assim, tinha, sei lá, 200 marmanjos mandando mensagem, sabe? O pessoal começava a responder a gente. O que você acha de Heidegger? Numa mina querendo mostrar a bunda. Era tipo isso. eu estou sem palavras. Ah, gente, a TV... Cara, o pior é que o melhor do Fuleiros é o pós-gravação. Ai, tem muita gravação legal e tal, mas o pós a gente fica... As conversas até 4 horas da manhã. Né, o pós e o antes. O antes também é legal, mas eu acho que o pós a gente já tá tão quente, já terminou às vezes numa vibe tão legal que a gente só acaba de descarregar. É bom. Ai, ai. Eu já tive ideias merdas assim... pro público goiano, mas coisas que eu nunca cheguei a contar pra vocês. Ah, é que... conta aí pra gente, mano. Opa. Não, então, é isso. Aproveita. É isso que eu ia fazer agora. Tipo, eu entendi, eu vi uma oportunidade de mercado, porque o carro da pamonha sempre passa na minha rua. E eu pensei, por que, que eu não pego um pendrive, pago um pouco mais pro cara e, tipo, coloco a chamada da pamonha e do nada um comercial do Fuleiros. Eu pensei isso várias vezes, cara. Mano, mas queridos amigos, pra você que quer comprar uma pamonha. É, cara, eu fica só. Muito. Você pode comer sua pamonha ouvindo um super podcast maneiríssimo. Eles pagam pra você. E aí entendi. O cara continua, tá ligado? É, entende. E aqui em Goiânia tem carro pra tudo. Tipo, é o carro da pamonha, o carro do pão caseiro, o carro da Que Boa. Não, a macinha desinfetante, detergente. Queremos a sua cabeça. Velho, leiteiro, do leiteiro, não pode esquecer. Do gás, da Ultra Gás, que tem um som assim. Quando eu... Olha o gás! Não. Essa ridicularidade, não. E, tipo, tem carro pra tudo. E eu ficava pensando nisso, eu ficava viajando nessa porra, sabe? Eu vou fazer isso acontecer um dia. Só que aí a preguiça sempre foi maior. Mas você pensou errado. Porque você pensou da pamonha, tem que ser do leite. Que o do leite, a musiquinha do leite é assim, olha o leite, olha o leiteiro. Não, mas eu não quero, velho, eu não quero fazer propaganda pro cara. Pode fazer a propaganda dele normal e a nossa entrar entre a propaganda dele, entendeu? Tipo, do nada ter 15 segundos da gente apresentando o cash. Pamonha. Com era uma só isso. Fuleiros Pop. Não isso que o Gabão tá fazendo. Isso é ridículo. Então vai. Isso é o quê? Mete aí. Qual que era a ideia? Não, é isso que eu tô falando. Tipo assim, o cara ia continuar com a propaganda normal, sei lá. Ele ia falar pamonha de doce e tudo mais. Ia terminar o comercial dele e ia começar de novo, não é? Geralmente é assim. Fica indo o mesmo comercial. Então, tipo assim, ia ser 3 vezes o comercial dele, entrava 15 minutos nosso. 3 vezes... O comercial dele, 15 minutos nós. Tipo mas assim, com texto a chamada. De episódio? Não, é com texto apresentando o podcast. Tipo assim, o podcast. Não, você tá misturando o comercial do cara com o podcast. Como diferente. Você tá, tipo, vendendo o produto do cara e fazendo um comercial junto. Eu não queria isso nem fulendo. Não quero correlacionar o podcast do Fuleiros com pamonha do cara. Elitista. Eu misturaria fácil o Fuleiros com a pamonha do cara. Sendo a pamonha do cara. Não. E outra. Não, sabe o que é o pior? Sabe por que eu não queria? Porque aquela parada do produto ali. Tipo, a mesma coisa que você fazer um comercial de camisinha e a pessoa engravidar. Sacou? É a mesma coisa que você chegar no cardiologista e ele morrer do coração. Entendeu? Tipo, você vende, o cara ali passa mal comendo a pamonha porque é fã nosso. Entende? Ah, ele relaciona a pamonha com... Mas entendeu? Aí o erro foi nosso que colocou. Não, o erro não pode ser nosso, mas você sabe que o brasileiro reacionário não funciona assim. Aí o Felipe tá muito estudante de publicidade. O cara tá. Mas, putz, cara tá isso aqui. Mas tem que pensar nisso mesmo. Mas tem que pensar, cara. A sua imagem, a nossa imagem. Então não coloca Fuleiros Pop no nome de pamonha. Então por isso que não coloca. ficou, entendeu? Porque a ideia era merda. Se o cara já vai passar mal de qualquer jeito, então ele já vai relacionar. Você acha mesmo que aquela pizza de 10 que vem numa bicicleta, dentro do isopor, no monarcão, realmente vai te fazer bem? Como essa pizza pra pensar no teste? Cara, o Felipe não fale assim, porque a pizza de 10 vem num molinho 92. Nossa, verde, né? Com a gasolina verde. A 6 reais. Gasolina nem fudendo, meu amigo. Vai, esse Uno mal vai no tranco. Então, essa foi uma das ideias inusitadas que eu tive. Ideias inusitadas e merdas. Fazer parceria com gente dono de página de cinema em céu. Isso é foda, hein, mano? Isso foi uma armadilha daquelas. Isso aí foi triste pra caralho. Mais ou menos triste. Foi um aprendizado. Porque a gente aprendeu, aprendeu. E me rendeu uma entrevista com o MC Marrar. Isso é bom também. Nossa, cara, eu fico cabreiro, cara, que eu queria usar aquele podcast como portfólio, sabe? Mas não dá, né? Tiraram tudo do ar, cara. E, cara, foi um ótimo podcast. Foi legal pra caralho. Pô, e MC Marrar, um cara, gente fina pra cacete. Nossa, assim, cara. Moleque. Demais. Nossa, foi muito foda, eu me surpreendi. Foi um dos melhores podcasts que eu gravei na vida, vou ser bem sincero. Você ouviu, né, José? Eu acho que eles não ouviram, porque eu não cheguei a ouvir. Sabe o que é o pior? O Gabriel me mandou o link e. O Gabriel Cacado, Figueiredo. Né? O Gabriel Figueiredo me mandou, que graças a Deus, senhor Gabriel. Me mandou o link e aí, no dia que eu fui entrar, eles já tinham tirado o ar. Cara, eu vou até ver aqui se eu não tenho o arquivo, porque como fui eu que editei, Publicar no nosso podcast. E foda-se. Pode. Se você tiver ele pronto, José, a gente coloca qualquer capa. Somando um cast pro Marra, assim, Marra, a gente tem um cast teu aqui que a gente gravou e tal. Eu mando pelo perfil do Fuleiros. Relançar? Ele vai falar sim, certeza, porque o cara tá pelo... O cara tá pelo dinheiro, ele não tá pelo... E outra, aquela outra pessoa, ele acharia tranquilo a gente lançar, porque ele é muito amigo meu ainda. Eu ainda acho que ele não ia achar. Porque ele tem uma ideia muito anarcocapitalista na vida. Então qual o nome do podcast dele mesmo, que eu não posso nem citar? Celibato Involuntário. Só tem 2 episódios, viu, Felipe? Acompanha. Eu faço questão Eu sei que só tem 2 episódios, porque ele falou que chegou já uma prensada daquelas fortes da justiça, né? Lógico, só tem um céu naquela porra falando um monte de merda do caralho. Só tem uns caras, porra. Ou uns bagulho que, cara, mano, é não dá ruim pra aceitar, tá ligado, Nath? Uns caras que você olha, se sente nojo, você já bate o olho e fala assim, porra, esse cara não toma banho faz 5 dias. Sabe assim? É foda. Você bate o olho e fala assim, mano. É só triste. Com essa pessoa, sabe, Nath? Assim, você bate o olho. Olha, não, mas eu tô falando que essa pessoa. Essa pessoa em específico eu não acharia ruim da gente postar. Então, Ju, se você achar, pelo amor de Deus, a gente posta domingo. Você tem? Achou? Tenho. Já achei. Então, beleza. Nath, eu vou te mandar algum jeito de você montar uma arte pra isso. Pode ser? Tá bom, pode mandar. Beleza. Vai ser legal. Mas tenta não vomitar durante o episódio, tá? Por favor. Ai, mas esse não ficou ruim não, Gabriel. Não, esse não, mas é porque assim, é uma página meio reacionária, né? Meio? Não, é inteira. Inteira duplamente, terceiramente, enfim. É. Mas você não acha meio bobo? Cara, eu acho. Mas sabe o que é foda desse negócio do bobo? Porque assim, eu me acho bobo. Na maioria das coisas eu me acho bobo pra caralho. Eu me acho ridículo, na real. Não acho bobo, eu me acho ridículo. Todos nós somos. Nossa, foi fofo. A diferença voz. É que foi eu não Loli. Me levo a sério. A diferença Nossa, é que não! Eu... Ô, Felipe, a diferença. Não, ô, Felipe. Isso. A diferença é que eu não me levo a sério. Não! Nossa, isso foi muito cringe, velho. Ela foi muito mais rápida que eu. Nossa. Eu tava tentando fazer a piada, ela foi muito, muito na frente já, mano. Nossa, que triste. Bora pra próxima pergunta, que isso só foi triste. Nossa, foi muito triste, velho. Foi muito triste. O cast de vocês é sobre isso, sabe? De muita gente. Cara, a Cara, uma coisa que eu descobri com o tempo é que, tipo, casais de amigo, eles esperam a gente lançar pra ouvir junto. Isso fode com a gente, porque em vez de duas pessoas ouvindo, é só uma. Yeah, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho legal. Eu acho legal porque, tipo assim, as pessoas gostam de ouvir a gente junto, sabe? É uma galera que junta pra ouvir podcast. Eu nunca vi isso acontecendo, de verdade. É, sim, pipoca, né? É fora da curva total, né? Tipo é o seu primo, áudio. Seu primo, por exemplo, ele só ouve o podcast da gente junto com a Bia, a namorada dele. Ela vai lá pro final de semana e os dois deitam na cama e ouvem. Isso é estranho pra mim. Isso é uma coisa que eu tenho conversado, olha só, com o meu pai. Olha, grande. Que anticlímax isso, hein? É. Anticlímax isso, hein? É, tipo, total. Não. Não, de que tem podcasts específicos que eles resgatam uma coisa da rádio. Sim! Então, rádio, antigamente, era uma coisa coletiva. Pra se fazer em família, né? A pessoa que eu odeio é minha mãe, a gente fazia junto. Exatamente. No escala Suzana Richthofer, ou... Nossa! Até, tipo, quanto você ama sua mãe, Gabão? Cara, 3,5. Nessa escala, 3,5. Nossa, velho. Nessa escala. Tem que colocar o mais central possível pra não pender pra nenhum dos lados. Não, mas ele falou não possível ainda, é muita coisa. Uma escala bom Richthofen, eu amo minha mãe 3,5, tá bom? Tá bem longe da psicopatia de matar ela, né? Daí. Certo. Mas eu acho que já tá na fase de planejamento, de fase de grupo, sabe, Gabão? É. Que horror. Que horror! Você convocando já o carinha que pode dar uma machadada melhor? E aí? A tua mão esquerda pesa quanto? Já pergunta. É. Trabalhou quanto tempo na roça? Se for goiano, qualquer goiano mata bem. Caipira, casa com prima, já nasce deformado. E a última consideração aqui é parabéns pelos 100 podcasts de qualidade máxima. Olha, nem todos... Inclusive os GHQ são péssimos, mas muito obrigado. Valeu aí pelo prestígio, né? Se não, se não for prestígio, papá. Cara, nossa, tem assim, coitado do Fred, mas ele fez na bondade mesmo. Porque ele queria lançar alguma coisa, queria fazer um teste. Aquele experimental, ele é tão ruim. Que é o cast, literalmente, que chama experimental. Que ele finge que tá sendo atacado por zumbi, fazendo um audiodrama. O que aconteceu com o Fred, eu tenho uma teoria. Séria agora, sem brincadeira. ASMR, porque sério, a gente faz o ASMR. Eu tenho uma ideia do Fred, que é o seguinte. Vai, Gabão, vai. Deixa eu pegar meu hidratante. Então vai, busca. Busca o hidratante, José. Busca o hidratante. Eu tô ligando aqui. Agora é full ASMR. Esse podcast só funciona com a ASMR a partir de agora. Pera aí, rapidinho. Vou no banheiro. Se você ficar excitado, a culpa não é nossa. Você que tá aí ouvindo a gente, você não tem o direito de ficar excitado. Porque se você ficar excitado, vindo a ASMR, você tem probleminha. Vou repetir. Probleminha. Você vai cortar alguma coisa disso, não, José? É legal que o Gabão, ele é meio de tsundere, sabe? Tipo assim... O Gabão não assiste animes, cara. Ele não entende essa linguagem de otakus fedidos, não. Né? Ele entendeu o que eu falei. Tô me confundindo, tô ficando preocupado. O que tá acontecendo aqui? Me explique. Me coloquem no... Não. Eu só ia falar que você é meio de tsundere, porque aquele negócio de tipo assim... você tá ouvindo esse anime, você não pode ficar. Sabe? É tipo assim, você não pode, sabe? Você não pode, você vai Mas você não pode. Mas você, que não é isso? Você não tem esse direito. Agora um tapa. Imagina, mano. É essa categoria que a gente veio buscar. São Paulo, você Ribeirão Preto, sentido. Sorocaba fica quanto tempo mesmo? Peraí que eu tô jogando no Google Maps. Joga aí. Joga aí. Que de repente a gente fez um meio embolado aqui e vira anime japonês. Não fica, né? É outra coisa, vira brasileirinhas, vira um negócio mais... É. Qual seria a nossa categoria? Não sei. Peguei a toalha. As categorias seria... Caralho, não sei, hein, mano. Não faço a menor ideia. Seria a categoria que diverte. Qual que é diverte mais? Cadê Felipe? Melhor não, né? Deixa o Felipe de foi fora. Foi no banheiro. Deixa o Felipe fora desse ASMR, porque o Felipe ele tem... Não sei o que ele tem. Ai, gente. É, não pode ser a categoria das Ginger lá, né? Porque meu cabelo é azul, então temos que criar uma categoria nova. Ginger? Eu não sei, aquelas lá de tipo. Eu não sei falar, velho. É Ginger? Ginger? Eu não sei como é que fala aquela merda lá. É das meninas que são ruivas. Não, a gente tem três. A gente tem três, então tem que ser. Threesome. Verdade. Pode ser, cabe. Sim, Threesome é mais genérico, é três. Sabe, a não ser que vocês queiram chamar mais alguém, né? Eu não quero, pra mim tá. Eu não dou conta também de muita pessoa. Pra mim, né? Exatamente. Isso me faz lembrar de uma frase ótima. Que é se eu quisesse decepcionar duas pessoas ao mesmo tempo, eu ia com os meus pais. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu já fiz isso. Foi no dia 13 de agosto de 1990. De que nasci. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Eu bebo por isso. É o único motivo. O José já parou, mas eu ainda tô na minha guerra aqui. Não, eu já parei porque acabou o brinde, infelizmente. Então um brinde aí, José. Também, né, José? Na primeira hora já tinha acabado. José, pô, José, cara, é muito rápido. Aqui a gente queima a largada mesmo, cara. Nem essa não. Teve uma hora que o José tava falando, eu achei genial, porque ele tava com a voz tão mole, ele tava tão embolando a língua, eu falei assim, cara, isso é tão bonito. Que coisa linda, mano. Nossa, que puta, eu quero morar nesse áudio do José, tá ligado? Eu quero morar num áudio onde a língua balança. Se é que você me entende, Zé. Olha, eu só queria falar que São Paulo tá mais próximo de Ribeirão Preto, então a gente já sabe que vai ser o encontro do Puleirinhos. Pode vir. Nós em bola. Alô, Juntex. Esse é o momento que vocês quiserem fazer um patrocínio aí pra gente. A gente aceita. Manda aí um tech pra nós. Vai ser da hora. A gente faz uma propaganda super massa. Vamos fazer aqui. Um teste. Ah, não, imagina. Se puder mandar aquela Ultra Sensitive, nossa, vai ser da hora demais. Mandar aquela que brilha no escuro também. Vou brincar de sábio de luz. Manda P, viu? Manda P. Só foi boa, né? Desculpa, mãe. Só foi boa, foi boa essa, né? Foi. Timing perfeito dessa, né? Humor. Humor autodepreciativo. Sempre funciona. É garantido, funciona. E você se garante, porque no máximo tudo você vai surpreender alguém. Exato. No máximo você vai surpreender alguém. que não é o caso. Ai, meu Deus. Fumando meu piercing aqui, gente, em live. Você tá fazendo o quê? Fumando tava seu fumando, piercing? Arrumando aqui, ó. Arrumando. Eu também. Esse cara tá fazendo um baseado de piercing. Não! Eu fiquei bastante interessado. Eu falei, caralho. Incrível, né? Eu quero saber como isso é possível. Como isso é possível. Nossa, o Felipe foi cagar, né? Foi. O Felipe foi dormir, cara. Desistiu. Não, mas a gente rende, a gente consegue render. Sim. Se me deixar, eu rendo até 6 horas da manhã, mano. Eu consigo fazer conteúdo. Ah, ele falou que foi fazer alguma coisa pra comer. Olha só que filho da puta. Ah, claro, foi, é. Chama namorada o que ele foi fazer pra acabou de chegar lá, capaz. Como que tá a Twitch? Vamos dar uma conferida que eu não olho pra ele. Pergunta pro Felipe, como é que tá a marmita aí? Marmitô? Pergunta sempre pra ele, marmitô? Nossa, marmitô é feio, né? Era um negócio. Nossa. Era coisa de faculdade, né? Os caras falam, chega, marmitô? Aí você fala assim, cara. Não. Custa caro. Assim. Você entra numa outra. Perguntas, a gente tem? Não tem, né? Não. Ou foi dormir já. Então, como é que a gente faz pra parar de cantar um e uns outros, assim? Como que a gente para de falar que, por exemplo, o José é um gostoso e que eu morderia esse pescoço dele? Não, a gente só fala, tipo assim, ah, gente, olha... Semana que vem tem cast novo. Semana que vem tem cast novo, né? Com essas pessoas lindíssimas que... Deixa eu fazer, semana fazer que vem uma é pergunta, só comigo. Vou fazer uma pergunta agora pra vocês, assim, que vocês estão no cast. E é uma pergunta séria agora. Prepare-se. Vocês compartilham um cast com o companheiro de vocês? Ou companheiras? Sim. Eu sim. Apesar dela não gostar muito de ouvir, não, mas a gente. Eu sempre mando uns assim, que eu sei que ela vai gostar. E como é? Porque assim, vocês gravam pensando nisso? Tipo assim, cara, puta, ela vai ouvir. Cara, ele vai ouvir, é isso. É, então, eu também não gravo pensando nisso, até porque se eu fosse gravar pensando que as pessoas vão ouvir, eu não diria nada. A única coisa que eu penso é a seguinte, esse eu não mostraria pra minha mãe. Ah, não, mas daí... parente mas de assim, novo? De resto... Cara, tirando... acho que não. Eu tentei já mostrar para as minhas irmãs, mas não é muita vibe delas. Porque assim, ó, o único podcast que eu quis mostrar para todo mundo foi o de Bacurau. É, certo? Incrível, né? Então, um podcast gigante, ninguém ouviu. Nossa. Não, eu forço algumas amigas minhas a ouvirem o sobre sexualidade e sobre relacionamentos tóxicos, porque eu acho super importantes. E, lógico, eu tô no casting, eu quero que todo mundo ouça ele. E aí eu fico numa pilha assim, porra, ninguém liga porque eu faço. Eu fico nessa pilha. Ninguém. Então, você não vai ver no chat, você não vai ver. Tanto que eu preservo minha vida emocional, porque, mano, é um pessoal que eu já aceitei que isso é uma parada que não vai acontecer. Eu já insisti, já não vai acontecer e tudo bem. Uhum. Só que, de repente, alguém pode ouvir. Um episódio assim aleatório, não precisa ser o da semana passada e não precisa eu fazer propaganda, mas assim, isso não é o suficiente pra eu me policiar a ponto de falar assim, puta, isso não vou falar porque pô, eu tenho várias histórias, acumuladora, por exemplo, é uma grande história que se eu acho que pessoas do meu universo ouvirem, colegas, pessoas que eles vão saber, eles vão sacar quem que é e vai pegar mal. Só que, mano, eu falo porque ninguém me escuta, mano. Esse que é o grande lance. Isso dá uma maior liberdade, né? É, mas assim, não é porque eu tenho orgulho de que ninguém escuta, mas porque eu já fiz o esforço e sei que ninguém liga muito do meu círculo. Ninguém no seu círculo, né? É, eu já falei isso até pro Filipinho. Filipinho, não adianta eu publicar no meu Instagram, mano. Eu publicava muitos dos meus stories do WhatsApp, mas ninguém via. Então eu parei, tipo, porque... Mas olha que louco, o Clube do Filme, que eu sou redator lá, eu escrevo um texto por semana. a resposta é muito diferente. As pessoas vão lá e leem, e comentam, e falam. O podcast é outra parada, é muito mais obscuro, ninguém escuta, do meu círculo. Por isso que quando o Felipe fala do cara do Uber, eu falo assim, é muito fora da caixinha pra você, né? É muito a mais, é muito diferente, tá ligado? É muito diferente. E aí, pra mim, a partir do momento que se atingisse esse nível em Ribeirão, onde a galera ouvir nesse nível que eu falo, eu não falaria 80% das coisas que eu converso, né? Aqui. Porque eu estaria expondo muita gente, muita vivência de gente que não queria ser exposta e eu tomaria no cu foda, saca? Por isso que eu não exponho minha família, por exemplo. Eu não me sinto confortável. Hoje mesmo, eu... Um monte de amiga, eu comentei, né, que ia ter a live, tá? Eu comentei e falou assim, ah, manda o link que eu vou ouvir. Apareceu uma colega, fez um comentário e ela sumiu. É. Saca? E, tipo assim, foram umas 10 pessoas que comentaram falando que queria o link, que ia me ajudar, blá, blá, blá. Agora a gente tá com 3 espectadores, sou eu, José e você. E a Ale. Não, nem eu, porque eu não tô ouvindo, deve ser, não sei, eu não tô. Deve ser a Ale. Tem um bot aqui, não tô acompanhando. É, porque tá rodando. Tipo. Você ia falar que eu tô saindo aqui, que eu vou dormir. Oh, meu Deus, já tá tarde pra caralho, né? Já é 1h20. Não, infelizmente, 1h20 nada, 2 horas agora. Não, é 1h20. 1h20, cara. Ah, 1h20. Enfim, eu tenho mais tempo pra dormir então até amanhã. Você tem. A gente respondeu todas as perguntas que estavam lá no box, então a gente Eu não vou fechar a live, sinto muito. Tchau, José, eu vou ficar aqui até a hora que der. Olhar dos campeões, obrigado, mano. Tamo junto. Aí, infelizmente, alguém não colocou pro Twitch fazer backup, né? Não, mas é mais seguro não ter colocado. Eu dei a justificativa do porquê. Sim, tá certo. Foram 4 horas de live, velho. Não, mas eu não vou fechar live, vai ser muito mais. Nem que eu fique aqui sozinho até amanhã falando asneira. Eu não vou abandonar isso daqui. José, grande beijo, mano. Valeu. Obrigado por tudo. Boa noite, José. Beijos. Boa noite a todos. Bom sonho. Eu também tenho que dormir, Gabão. Amanhã minha sogra vem aqui. Ela brota aí que horas? 10 horas da noite? Não, ela vem almoçar aqui. E eu vou fazer um feijão tropeiro pra ela. Tem que dormir. Almoçar 10 horas da manhã. Não. Eu tenho problemas de restrição, assim, de horários. Meu almoço é meio-dia. Tá. Eu gosto de almoçar meio-dia e minha janta é 7h30, 8 horas no máximo. Tá. Entendeu? Eu sou regrada com isso. Tá. Apesar de não tomar café da manhã, no lanche, não faço mais nada. Ninguém faz isso. Não existe brasileiro comum que tome café. Isso é a maior mentira que a Globo inventou, que você... Ninguém que você toma café da manhã. Isso daí. Você só acorda pra assistir Ana Maria Braga. Nem isso, mas eu? Eu cara, assisto, faz. Eu assisto televisão é a partir das 7 horas da noite, mano. Imagina. Cara, eu não assisto TV já faz bem uns 6 anos. Eu também. Eu gosto de assistir esporte na TV. Alguma coisa de futebol na TV aberta, mas o resto de esporte na TV fechada, né? Mano, só computador pra mim. Há muitos anos. É notícia eu vejo na internet. Essas reality show que eu gosto de assistir é só na internet. Eu não vejo BBB, por exemplo, porque é TV aberta. E eu não tenho paciência de abrir o Google Play pra assistir. Então, pra mim é só internet ultimamente. Você tem quantos anos, Nath? 28. 28? Você é quase da mesma faixa etária que eu. Sou um pouquinho mais velho. Eu tenho 30. Pertinho. 30. Agosto faço 31, tá chegando. Olha só. Apesar de as pessoas não aceitarem que eu tenho 31 anos, elas brigam comigo, elas falam assim, não, você tem 18. Eu falo assim, mentira, não consigo. Que isso, sumiu? Natália? Ela quicou a truta. Eu caí. Eu voltei. Alô? Eu achei que você tinha me deixado no meio do meu papo bosta. Caiu. Que susto. As pessoas não aceitam que você tem 31. Elas não aceitam que eu tenho 30, 31, 30, 29. Elas acham que eu tenho, sei lá, velho. 22. 16. Eu falo assim, quem que 16 tem essa barba grossa pra caralho? Isso aqui não existe. Isso aqui claramente é 20 anos mais, assim, não tem como. Não, brincadeira. Não é tudo isso. Mas assim, elas nunca falam que eu tenho 30, é sempre menos. É sempre uns 26, mas é. Eu recebo menos também, eu fico muito feliz. Igual a amiga da minha namorada falou pra ela que achava que eu tinha 16 anos. É, ela realmente falou isso. E eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Ela me deu 12 anos menos? Tô muito feliz. Eu não pareço tão nova. Você acha que você se dá quanto de idade? Cara, eu me dou a minha idade, não consigo me dar menos. 27? Verdade, 20, 28, certinho. Eu não sei, eu sinto que eu envelheço muito rápido. Você sente que você envelhece? É uma pergunta boa. Sim, tipo, nossa, eu olho as minhas fotos de 2, 3 anos atrás e eu fico assim, cara. E tem aquele lance de comparação, né? Nossa, como eu era mais magra, como eu era mais bonita, como eu era, sei lá, a minha olheira ela era menor. Olha isso aqui. Você acha, gente, que você é pior? O truque é nunca tirar óculos, Nath. É. Tá? É que eu também tenho. É. Você acha que você piorou? Não, olha, em alguns quesitos, sim. Em outros, não. Que é, conforme a gente vai envelhecendo assim, a gente vai amadurecendo algumas coisas. No que você acha melhor, que você piorou? Né? Cara, eu sinto que... Acho que mais coisa assim de quando você tá muito velha mesmo que você vai sentir, mas dores, eu sinto muito mais dor hoje em dia, e eu só tenho 28 anos, eu tenho muita dor nas costas, por exemplo, e cansaço excessivo sem fazer nada, eu procrastino e eu estou cansada por isso, e essas coisinhas assim me fazem sentir muito mais velha do que eu gostaria, mas é. E o que você melhorou? Ah. Não pode? Segredo? É secretinho? É... Secretinho. Vamos fazer um joguinho? Ai, vamos. Você não... É só pra quem te conhece agora, daí. Só os loucos sabem. Eu melhorei, eu acho que, tipo... questão, né, mentalmente, assim, questão de conhecimento, a gente, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai melhorando. Tá mais estável. Sim. É, eu reclamo muito do meu corpo, mas eu acho que eu melhorei muito também. É, principalmente porque eu me aceito mais hoje em dia do que há anos atrás. Porque eu sempre tive muito problema com isso. Hoje em dia eu tenho menos. Apesar de eu ter ainda, né, algumas coisinhas que eu quero encontrar. Por exemplo, questões estéticas. Meu sonho é botar uns tetons assim e colocar piercing no mamilo. É um sonho meu. Você quer ter peitão, é isso? eu não tenho, assim, um peito muito pequeno, mas eu queria melhorar. Tá. Dar aquela up. Porque, não sei, é uma coisa que mexe muito com a minha autoestima. Mas... é, umas coisinhas assim. E o piercing? O piercing é mais fácil, né? É, mas eu quero colocar depois que eu fizer esse procedimento. É uma vontade que eu tenho, né? Porque aí vai ficar... Entendeu? Que loucura! Eu nunca imaginaria que você gostaria de pôr silicone, por exemplo. Não era uma parada que... Se eu tivesse que chutar alguma coisa... Assim, fala da Natália. Falei assim, não, Natália quer pôr. Claramente a Natália é uma pessoa que quer pôr. Nunca. Não era um negócio que louco, né? Você acha que deixaria mais feliz o silicone? Gabão, eu penso nisso desde os meus 15 anos. Então, tipo, são 13 anos com esse projeto. Mas por que você acha que você tem um peito pequeno, é isso? Eu vou ser direto aqui, tá? Desculpa. Sim. Sim. Eu acho que é desproporcional pro meu corpo. Ah, tá. Queria que fosse, entendeu? Mais. Ficasse um shape mais. Mais daorinha, um negócio mais. É, E tá. Eu não tenho vontade de colocar para os outros. Eu tenho vontade não. de colocar para mim, porque eu acho realmente bonito e eu acho que, sei lá, eu ia me sentir muito melhor. Eu não sei, tipo, quanto a ouvintes, por exemplo, do podcast, mas uma coisa muito pessoal mesmo, assim, que eu nunca consegui usar uma blusinha tipo essas regatinhas essas aqui, sem sutiã. E é um sonho meu usar. Porque eu acho muito bonito. E sutiã é uma coisa que aperta demais, uma coisa que não faz bem nenhum pro nosso peito. E meu sonho é usar uma blusinha assim, que meu peito fica ok. Mas você acha que falta volume, é isso? Entendeu? Também. Falta um pouquinho de tudo. Uma coisa assim pra me deixar confortável, que hoje em dia eu não tenho. Eu não entendi, mas eu entendi. Eu não vou ficar forçando a barra também, falando do seu peito, tá ligado? Eu vou ficar aqui. É. Mas o seu peito é o quê? Ele não apoia a mão? Não vou ficar nessa onda. Você vai querer ver? É, não! Não vou. Não vou. Imagina. A não ser que você queira mostrar, mas aí não também não, é. Aí não, aí não é live, né, Gabão? Não quero, não quero, não quero. Não é tem isso. Que tirar o Craig, gente. Não, não live. Vai, não tem que tirar. A gente tá num conversa do podcast ainda, caralho. O Gabão meu e Deus. Eu estamos lá para as conversas. A gente entrou num papo filosófico sobre seio. Sobre muito peixe. Massa, inclusive. É. Ai. Não mas especificamente sobre os meus peitos. É, exatamente. Um papo que ela introduziu. Nunca... Foi. Pra... Mas eu acho, Nath, é. O seguinte, mano. É... Eu até buguei. Inclusive, não tem que achar nada, né? Inclusive. É. O cara disse, eu acho que eu tenho que ver, que essa pessoa quer escudando pra caralho. Não, mas assim, é muito louco ouvir um relato desse, porque você não imagina, né? Tipo assim, eu particularmente não imaginava que isso era uma questão, saca? Tua, por exemplo. E que fazia diferença no sentido fisiológico, assim, de você se sentir bem com a tua aparência, saca? Mas nunca achei que isso fosse um problema, olha que loucura. Legal que você... Tipo, legal que você meteu essa curva, né? Não, tipo, total. Mas ó, eu acho que o piercing é um bom caminho pra começar daí, eu acho, mas não tem que achar nada, mas eu acho, se vale minha opinião, eu acho que um piercing eu já sei com meninas que tinham essa coisa do tamanho do seio e tudo mais, e de que. Agora tanto a mais. Contra, não, tanto a mais contra menos. Tipo assim, meninas que achavam que era muito a mais, assim, proporcionalmente ao corpo delas. E tanto meninas que achavam que precisava ter um pouco mais, né? Precisava colocar. E é engraçado que todas elas queriam colocar o piercing. E que o piercing sempre foi a primeira decisão, nunca a última, tipo assim, ah, não vou colocar depois. Então o piercing sempre foi um negócio que colocou primeiro, assim. Mas aí era uma questão mais de prazer, assim, né? Porque tinha aquela coisa de que o piercing aumentava o prazer e tudo mais, aí também. Aumenta a sensibilidade pra caralho. É, exatamente, é. Uhum. E elas tinham esse lance de pôr primeiro pra ver se resolvia, pelo menos, a parte do tesão. Né? Porque tem um pouco disso, né? Não adianta negar. Né? Você não vai aumentar teu peito ou diminuir teu peito por uma conta só estética. Tem a coisa. Olha, lembra de uma menina que participou com a gente um tempo, a burguesinha? Do tesão próprio, não do tesão do outro, mas sabe. Eu quero sentir mais tesão. Ela mesmo falava que ela não sentia muito tesão na região e, tipo assim, ela nunca foi contente com a região, mas ela também nunca quis mudar, porque, tipo assim, nunca fez muita diferença pra ela. Na hora, entre aspas, que precisou. Também tem esse ponto. É, eu nunca tive peito, então pra mim... Eu sou uma tábua, mano. Então... O que quer dizer com isso, Felipe? Que curioso. Só reto, é. O que isso significa? Ah, mas se passar uma linguona aí nesse teu mamilo seco aí, duvido que você não vai... Oh, meu mamilo! Essa, aqui ele é não vai dar aquela... Mostra o mamilo aí. Que é? Ai, gente do céu. Eu sou desbotado, mano. Tipo, não dá nem pra ver a diferença. O meu é mais peludo um pouco. Eu não tenho, mano, não tenho pelo no corpo. Eu, tipo, tenho muito cabelo. Meu cabelo cresce rápido. Agora o resto? Mais peludo um pouco. Sua vez, Nath. Não, brincadeira, zoeira. Não vamos fazer. Eu lembro de uma videochamada que quase. Sua vez, Nath, né? Os caras mostram. Não, agora é sua vez, óbvio. Fica bravo, sai da ESC, né? Não, não quero também. É. Tenso. Agora só tem uma pessoa assistindo a live, que sou eu. Que é você. Então tá safe. Ah, então a outra era a eu. Twitch não vai sair. A Twitch não vai salvar mesmo, né? Não vai. Tá. Vai nessa. É. Aí derruba a transmissão. Nunca tá tudo bem. Eu sou live. Mas consigo desmentir. Nada. Beleza. Gosto, hein, mano? Dividi com nós essa porçãozinha. Ué, só pega. Eu ia fazer com bacon, outras coisas, só que eu fiquei na preguiça de fazer tudo. Eu falei, não, vou fazer um batata, um sal, tá ótimo. Passei o dia na cozinha hoje, tô cansado pra cacete. Você tá com carinha de fudido. Sexta-feira era o dia que eu era mais animado e faz, desde quando eu entrei no restaurante, é o dia que eu tô mais fudido. Chega sexta-feira, o peso realmente da semana dá 9 horas, meu corpo para. Vocês têm lockdown aí em Goiânia, não, né? Tá, um mês, só que o meu serviço é serviço essencial, né? Restaurante. Mas é 50%. Não, mas lockdown fecha quanto? 30%? 50%? Quanto que fica? Aqui tá 80%. Atualmente. Mas aberto não, né? Delivery. Não, delivery, só delivery. Mas, tipo, como é setor de burguês safado, todos eles pedem delivery. Eles ligam, né? Eles ligam mesmo. Tipo, não, eles fazem questão de ir lá retirar. Eles ligam, mano, né? Nunca... Hoje foi exatamente dessa forma. WhatsApp, né? O pessoal começou a ligar. E, cara, não apareceu Bom Dia Companhia, aquela merda. O telefone não parou um segundo. Nossa. Abaixa a televisão e me escuta pelo telefone. Ô, Nath. Oi, Anjo. É Anjo, não. Anjo, não. Aí eu vou ter que meter um ASMR aqui e fazer, porra. É... Não, eu ia falar assim que... Gabão, eu tô mais expressivo. Como é que é? Estou mais expressivo. Eu tô mais expressivo, isso? Eu. Ah, você. Ah, porque você comeu, né? Tá alimentado. É, agora eu tô... É outra vibe. Não, mas eu acho que eu tava assim mesmo. Só tava com cara de cansado mesmo. Natália, você queria ir embora, né? Pois é, tô pensando aqui, já são 1h37, eu levanto cedo amanhã. Nunca vi designer que trabalha no final de semana. Não, mas é porque ela tem a parada da sogra, eu acho que vai chegar. É, ela vem aqui amanhã almoçar. Então, meu anjo, eu acho que... Mas manda ela trazer de casa. Não, eu vou fazer um feijão tropeiro pra ela. Olha, gente, tanto de tatuagem que eu tenho agora. Olha, você tava em Minas. A Nath é muito tatuada. A Nath realmente é muito tatuada. Quantas partes você tem, Nath? Nossa. Um, dois, você tem três, bem mais quatro, que eu atualmente. 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10 tatuagens. 10 tatuagens. Isso. Eu tô com 5, mas a minha Pandora aqui. Acabou com mais uma. Aí eu tenho essa. Esse caldeirão com cogumelos. Aí eu tenho a minha ovelha colorida. Tá. Tenho uma vaquinha sendo. Uma vaquinha sendo abduzida. É isso aí mesmo. Justo. Ai, nossa, meu sutiã, nossa. Talvez minha favorita. Essa... Qual? A da vaquinha? A vaquinha, é. É. É. Tem esse bracelete de flores que eu acho incrível. Tem... Ai. Eu sou louco pra tatuar as Tacheran. Aqui, eu essa tatuagem é sério, de... É sério, mãe. De mãe, que... Ah. É só, cada coraçãozinho significa uma das nossas três filhas, né? Tá. E o coração grande, mamãezinha. Tá. Tenho essa de gatinho, porque eu tenho atualmente 5 gatinhos. Meio de cadeia essa dele do gatinho. Né? Eu tenho essa flor de lótus. Tá. Tenho... A mãe da Nath é uma das pessoas mais estressadas e nervosas. Essa é a hora, Felipinho. Essa é a hora, essa é a hora. Tô olhando pra minha batata. Pode falar. Essa do Harry Potter. Harry Potter, também é de irmãs. Eu fiquei com a varinha das varinhas. A minha irmã do meio com a pedra... Filosofal? Não, é a da ressurreição. E a mais nova, que foi a quem o Felipe pegou, ficou com a capa da invisibilidade. Aí a que ficou com a pedra, transformou num pomo de ouro. Não sei novinha. Se você lembra Harry Potter, então... Conheço Harry Potter. Agora! O Gabriel leu pra caralho essa merda. É... Agora eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Meu Deus do céu, o que ela vai fazer, truta? Essa aqui. Tá, é a nona sinfonia de Beethoven, essa daí? Quero ver. Ai, quero ver que ela é com de ninguém. Porque não dá pra mostrar tudo. Cara, ela é muito grande. Mas é basicamente isso. Tem um violão, tem uma clave de sol, uma clave de fá, e tem um peão de xadrez com coroa de rainha. Você sabe jogar xadrez? Sim, eu já fui campeã na época da escola, no primeiro ano. Não. Que beleza, vamos jogar xadrez, Nath, eu gosto. Hoje em também. Dia eu não sei se jogar xadrez, mas não, mas filho, eu nossa. Não sei, não. A gente só faz pra rapidinho girar. Você só faz pra se humilhar na internet. Não, mas é porque tá no hype xadrez, porra. É, xadrez, Gambito da Rainha. Tá consumindo. Ah, ainda. É, o Gambito da Rainha, né? Eu não assisti. Gambito da droga enquanto estiver jogando. É a regra. Tá, eu tenho uma maconha aqui. Pode ser? É a única. Quer colocar no feijão tropeiro da sogra? Não posso. Tá bolado. Poder se pode. Poder se pode, é. Não, eu vou gastar isso com feijão tropeiro. Não, é. Tá bolado, é só fumar. Então dá pra ela direto. Depois do feijão tropeiro que dá daquela decisão. Você fuma, como é que é feijão tropeiro? Fala assim, aí, ô, sogra, o digestivo. É seco, aquele que vai descer chega rasgando. É o famoso pra digerir. Aquele pra digerir. Brabíssimo. Ei, mas não é essas. As minhas favoritas são as mais novas. Aliás, são as desse braço. Geralmente são as é mais o caldeirão. Não, mano, eu gosto muito dessa, que é o caldeirão com cogumelo. Pra mim, ele ficou incrível. Cada cogumelo tem um jeito aqui e tal. Drogadita. O caldeirão ficou muito massa. Eu gosto muito dessa ovelha colorida. Que ela tem uma, como é que é o nome? Uma tiarazinha de unicórnio. Inclusive, é o símbolo do meu canal. Quem tinha um poro do LOL tatuado? E foi naquela festa que eu vi. Na festa que você tava lá, tinha alguém do nosso lado que tinha um poro de LOL tatuado. Mano, tem uma tatuagem na bunda, escrita cu. É um C numa banda, U na outra, assim, cu. Aí você vê uma... Não fica co-ou? Não, fica C-U. Porque é ser numa bunda ou na outra bunda. Tá e bom, toda vez que eu tiro mesmo a roupa, aparece cu. Muito bom. Aí eu tenho mais duas de projeto, só que essas duas vão ser esse muito bom, muito foi tão... Tipo, caguei. Mas por quê, assim, né, seu bosta? É, tipo, nossa. Verdade, se fosse, eu até levava em consideração. Você vai mostrar a bunda pra mim? Gente, não começa. Olha, pra mim saber se é verdade, olha. Não, o seu pedido foi fofinho, mas assim, nada me convence de eu te mostrar minha bunda, tá ligado? É, mas eu tenho só, mais duas planejadas. Só com isso, eu não posso mostrar minha bunda só com esse pedidinho. É, foi fofo, legal. Sair, tchau. Talvez eu mostraria talvez eu mostrasse meia bunda, mas a bunda inteira com esse. Você vai mostrar pra mim? Não vou fazer isso. Ainda mais o Gabão agora que tá na época de selvageria total, você nem vai ver a bunda, tanto pelo. Ai, gente. Será que eu depulo a bunda? Fica aí esse... Duvido. Esse questionamento. Que você não tem pelo, né, Felipinho? Então, pra você nem funciona. Eu tenho, eu tenho. Só que, tipo assim, aqui em mim não nasce. Aqui, tipo, fica assim um ano inteiro. Agora, preto, essas coisas, nasce. Só que, tipo assim, eu tiro porque, sei lá, inflama. Eu sou uma pessoa que tudo... Mano, meu braço... Não, se eu fizer a barba, se eu fizer a barba amanhã, tipo assim, eu faço a barba agora, agora, ela fica verde, assim, minha cara fica verde. Sério, tipo, eu uso muita blusa de manga longa, direto inflama o cabelo, tipo, meus braços é cheio de cabelo inflamado, tipo, e se eu deixo pegar sol, dá alergia, então, a vida é uma desgraça. O famoso branquinho, sempre, peladinho, italianinho. Italianinho. Gente, eu vou precisar fazer xixi. Vocês aguardam? Eu vou sair, porque eu já tô... Eu também tenho que ir. Pra lá de Bagdá. Então a gente encerra aqui. O Craigzão, depois eu pego o link pro José. Que o link vai é pra ele. Peraí, deixa eu...